A apenas 5 minutos do centro de Sete Lagoas. Venha para o Moradas de Minas, um lançamento da MRV, na região do Vapabuçu. APs de 2 quartos e lazer equipado, com sinal de apenas R$ 499. Entrada em até 48 vezes e subsídios de até 25 mil, do Casa Verde e Amarela. Mande um WhatsApp para 31 99009000, ligue no 4004-9000 ou entre no site mrv.com.br. Atenção, emissoras, componentes da rede Tatiaia, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Quando o coletor da limpeza urbana passar por sua casa, lembre-se que ele corre atrás do caminhão até 30 quilômetros por dia. A formiguinha que varre sua rua muitas vezes fica sem condições de atender a uma necessidade fisiológica. Há relatos de que algumas pessoas negam um copo d'água. Pense nisso. Por que não tratar bem quem deixa sua cidade livre de sujeira, pragas e doenças? Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê exemplos de respeito humano a seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. A jogada de efeito, o lance perfeito, o grito de gol. E atenção, torcedor do Brasil! Repita, o árbitro rola a bola. O goleiro segura, a zaga rebate, o meio campo carrega, o ataque combate. Para a bomba, pra gol, pra gol, pra gol. Os caminhos de todos os continentes. Jornada esportiva, Rádio Itatiaia, Alberto Rodrigues. Nós abrimos para o Rádio de Minas os caminhos de todos os continentes. Torcida brasileira, em especial a grandiosa torcida celeste, espalhada em cada pedacinho do planeta azul. No ar, jornada esportiva com a equipe da Itatiaia, a Rádio de Minas, transmissão pelo AM 610. FM 95,7, para mais de 70 emissoras da rede Itasat, via satélite, para os assinantes Skynet, pelos aplicativos de celulares via internet, para o mundo inteiro e pelo site itatiaia.com.br. Nesse instante, a Itatiaia fala em definitivo na Arena Independência, no Horto Florestal, em Belo Horizonte, para a transmissão de mais um jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. Público chegando, o que é muito importante, o que é muito bom. Um azulão está se aproximando das grandes torcidas que permanecem aqui no Mineirão. Realmente um jogo que a torcida espera muito, embora o Cruzeiro jogue esfalcado aí de 3 jogadores, talvez os mais importantes no ataque. Por isso a torcida precisa torcer, animar, levar o time a um grande resultado. Esta tarde é de uma importância extraordinária, portanto, Cruzeiro e CSA, a partir de 16h. Detalhes dessa partida sob o comando de João Vitor Cirilo. João Vitor Cirilo. Um abraço, muito boa tarde, mais uma vez ouvinte Itatiaia, estamos de volta no Domingão Esportivo da Rádio de Minas. Alô vibrante Alberto Rodrigues, vamos nessa, estamos chegando para mais uma jornada esportiva. Esta é a jornada esportiva pela Itatiaia, tarde de 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro de volta a Belo Horizonte, de volta à Arena Independência, sempre ao lado da China Azul. Cruzeiro e CSA na Itatiaia. Tô com saudade de ver você jogar. Onde você for, eu vou te acompanhar. Na arquibancada, todos irão cantar. Meu Cruzeiro, existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade. Na realidade é um grande campeão. Vamos juntos com todo o primeiro time do rádio, abraçando a enorme audiência da Itatiaia que está ligada conosco no radinho. Tá no itatiaia.com.br, tá no aplicativo, tá no canal do YouTube da Rádio Itatiaia. Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Por lá também se acompanha as jornadas esportivas. Acesse aí o canal da Rádio Itatiaia no YouTube e não perca um programa sequer da Rádio de Minas. Fica lá sempre à sua disposição. A partir de agora, girando os destaques nesta jornada esportiva. Primeiro destaque do vestiário mandante, vestiário azul na Arena Independência. O destaque é seu, Samuel Venâncio. Com muitos desfalques, mas confiante ainda no acesso, Lucha convocou o torcedor, veio para empurrar o Cruzeiro diante do CSA. O time é o que a Itatiaia antecipava desde ontem. Quero o destaque também do adversário da tarde no Horto, o CSA, Rubem Júnior. Alô, João Vitor Cirilo, o Centro Esportivo Alagoano, do técnico Moza, que no reencontro é literalmente uma pedra no sapato do Cruzeiro. E aposta sem mistério no contra-ataque para buscar a terceira vitória seguida, Cirilo. Comentarista Itatiaia para Cruzeiro e CSA. O seu destaque, Júnior Brasil. Jogo que marca o reencontro do Cruzeiro com o Indepa. O reencontro do Cruzeiro com a torcida de BH. O reencontro com Moza. Mas o principal reencontro tem que ser com a vitória. Esse é o reencontro da tarde de hoje para o Cruzeiro. Ele já esteve no Bola Premiada e também está nesta jornada esportiva. Seu destaque, Thiago Reis. Estou me encaminhando para os braços da galera. E que saudade da galera, Cirilo. Ingressos quase todos esgotados. O torcedor do Cruzeirão bate o ponto e mais uma vez faz o seu papel aqui no Indepa. Nesta jornada esportiva também quero destaque do plantão da Itatiaia. Alô, Fabrício Calazans. Alô, João Vitor Cirilo. Domingão que fecha rodadas da Série B e Série A do Brasileirão. Daqui a pouco, às 4, tem Mineiro em campo. Começa o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Analista de números da Itatiaia, Domingos Sávio Baião, e o seu destaque. A matemática do sonho é subir, mas a matemática da realidade é distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Na análise da arbitragem nesta jornada esportiva e também com seu destaque, fala Márcio Rezende de Freitas. Boa tarde, JVC, e a todos que nos acompanham. Depois de muitas reclamações por parte do Cruzeiro, árbitro FIFA no jogo desta tarde. É o jogo da tarde, Cruzeiro e CSA. A atração do momento nesta jornada esportiva pela Itatiaia. Bola rolando na Arena Independência às 4 horas. E a partir de agora você não perde um detalhe sequer de mais um desafio celeste nesta competição. Estamos na rodada de número 26. Vamos juntos na Rádio de Minas. Trabalhos técnicos na Arena Independência comandados por Rodrigo Gonçalves e Flávio Cruz. Na central técnica, Renato Lopes. Na gravadora, Sérgio Coelho. Na mesa de São Leandro Peixe, ancoragem comigo, João Vitor Cirilo. Na produção desta jornada esportiva está Lucas von Dollinger, coordenação de esportes Alexandre Simões, diretoria de esportes Michel Ângelo, departamento de externa Judson Porto, departamento de engenharia Alan Carvalho, diretoria comercial e marketing Bruno Bianchini, diretoria de jornalismo Maria Cláudia Santos, vice-presidente João Vitor Xavier, presidente Diogo Gonçalves. Vamos juntos para mais um desafio do Cruzeiro contra o CSA. É a jornada esportiva pela Rádio de Minas. Cruzeiro, Cruzeiro. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos a ganhar. Vou aonde você for, só pra ver você jogar. Cruzeiro mais querido do Brasil. O assunto é qualidade, preço baixo. A gente encontra nos supermercados BH. Passeio maçã de peito bovina, peça pedaço 26,80 o quilo. Filé de tilápia, empório do pescado 800 gramas 23,80. Cebola amarela 1,98 o quilo. Arroz, panela de ouro 5 quilos 16,98. Cerveja Petra 473 ml 3,28. Economia nos supermercados BH. Aqui é o Thiago Reis e hoje tô aqui pra falar da super condição Varejão das Tintas. Corra e aproveite os preços mais baixos do ano, mais 12 vezes pra pagar sem juros. Aqui tem uma equipe super atenciosa e pronta pra te atender, além das melhores marcas de tintas em estoque. Acesse o site varejãodastintas.com.br e veja a loja mais próxima de você. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade e na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Horas 20 minutos, jornada esportiva pela Itatiaia. É o aquecimento, é o pré-jogo para Cruzeiro e CSA. 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Segue o Domingão Esportivo da Rádio de Minas. Começamos às 10:30, transmitindo América e Flamengo. estive no bastidores. Na sequência, o Thiago Reis comandou bola premiada. Agora vamos juntos com Cruzeiro e CSA. Às 7 tem a grande resenha com Álvaro Damião. E às 11, o apito final com Fabrício Calazans. Atrações desse domingo para você que tá ligado conosco aqui na Itatiaia. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com. E assine já. Escalando as equipes nesta jornada esportiva, como tradicional, começando pelo vestiário do Cruzeiro, a Raposa, equipe mandante nesse domingão de futebol no Horto. Um Cruzeiro que quem acompanhou a Itatiaia já sabia, né, Samuel Venâncio? Boa tarde. É isso, João Vitor Cirilo, boa tarde. Boa tarde para o amigo ligado nesta grande jornada esportiva. Tá ficando bacana o Indepa. Neste momento, o Fábio, muito ovacionado pelo torcedor do Cruzeiro, o goleiro Celeste, que foi fundamental pelo ponto conquistado diante da equipe do Vasco, o empate na última rodada da Série B. O Vanderlei tem muitos desfalques, ele chamou o torcedor, que daqui a pouco fala com o nosso Thiago Reis, seu nome e seu bairro, e o torcedor veio para tentar ser realmente o centroavante desse time do Cruzeiro. A gente sabe dos vários desfalques, os problemas, mas é um Cruzeiro que com o Vanderlei ainda não perdeu na Série B e, tendo o apoio do torcedor, venceu duas e empatou uma em três partidas na Série B como mandante neste retorno da competição. Então, é um time com novidades, com surpresas até, menos pro ouvinte Itatiaia, e o Cruzeiro, para encarar o CSA, está assim escalado. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Muito bem, Fábio é o goleiro e capitão, tem a camisa de número 1. Cáceres, o lateral paraguaio, está de volta com a número 2. Léo Santos, a primeira novidade, 25, Brock está suspenso. Ramon, número 4. Matheus Pereira, lateral pela esquerda, número 6. Adriano tem a 15. Rômulo volta ao meio campo com a 27. Outra novidade, Lucas Ventura, o Nonoca, número 35. Mais novidade, Felipe Augusto, 22. Mais uma, Claudinho, 49. E o centroavante é Thiago, com a número 18. É o Cruzeiro do técnico Vanderlei Luxemburgo, escalado definido, informando Star Plus. Cruzeiro, Cruzeiro, querido, na forma que no jamais vencido. Escalado o Cruzeiro na Itatiaia com Samuel Venâncio. Tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Fique seguro. Escalando o CSA nesta jornada esportiva. Um abraço, boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, um abraço pra você, João Vitor Cirilo. Alô, meus amigos ligados em todas as suas emoções do futebol pelo rádio. É o Centro Esportivo Alagoano. Como disse, em destaque, uma pedra no sapato do Cruzeiro nos últimos 3 anos, 5 jogos entre Série A e também Série B do Brasileiro, com 3 vitórias dos alagoanos, 2 empates na Série B. O técnico Moza, que assumiu há 4 rodadas, teve 2 vitórias consecutivas, anteriormente uma derrota e também um empate, e pro jogo de hoje, literalmente no meio da tabela, com 35 pontos. Vem de vitória, vitória expressiva sobre o Botafogo, e tenta embalar na competição. O técnico Moza muda a equipe, tem algumas baixas importantes, como na ala esquerda, o Hernandes, ele que já passou pelo Coelho, é desfalque, vai, acabou sentindo durante a semana, ele vai cumprir suspensão também, mas em recuperação, o Hernandes, assim como o centroavante, o De La Torre, desgaste muscular. Assim o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que sempre é uma pedra no sapato, está definido na Itatiaia. pela pátria na vida esportiva. É que vamos sempre. No ritmo, time alagoano, definido pelo técnico Moza, muito vaiado aqui no Horto. Tem Thiago Rodrigues, é o goleiro, camisa de número 1. O lateral pela direita, Cristóvão, camisa 2. A zaga conta com o Lucão, camisa 3. Matheus Felipe, camisa 30. E o Kevin ao lateral pela esquerda, camisa 16. O meu campo do CSA conta com Yuri, camisa 25. O Giovani, camisa de número 5. E o Gabriel, fechando pelo meio com a 27. O ataque, Marco Túlio, camisa 21. Bruno Mota, camisa 22. E o artilheiro da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, Yuri Castilho, camisa 99. Ele que marcou 6 gols na competição. O CSA, neste momento, fazendo o seu trabalho de aquecimento, informando o autotroque. Olha o CSA aí com Rubem Júnior nesta jornada esportiva. Já conhece o meu Cruzeiro Autotruque? A proteção feita para a Nação Azul. Ligue 0800 947 1010 e associe-se. Eu quero a opinião do comentarista Itatiaia. Júnior Brasil está conosco. O que você espera do Cruzeiro essa tarde? Cruzeiro com novidades, com mudanças, até forçadas, né, Brasil? Como você enxerga as possibilidades do Cruzeiro essa tarde no Horto? Fala, Brasil, um abraço, boa tarde. Tem que vencer, grande abraço, Cirilo, amigos e amigas, a torcida azul que marca presença. E vou te falar, viu, Cirilo, a gente vê hoje camisa azul, camisa amarela, camisa verde, que ficou muito bonita. E hoje, quando eu fui bater aquele pedal pelas ruas de BH, eu vi muita camisa azul, cruzeirense, sabe, num astral legal, vestindo a camisa, muita gente pelas ruas. Aqui a gente vê o pique, cheguei com o Alberto, a galera toda lá fora, no astral, gritando, todo mundo muito animado nesse reencontro. Então, assim, que pena que o Cruzeiro não está numa situação melhor, porque a paixão desse torcedor, da torcedora, é muito grande. Merecia uma situação bem melhor. E fico um pouco esperançoso por tudo que eu tenho ouvido do Luxemburgo, do Ricardo Rocha. Dá para acreditar em dias melhores. Não sei se para subida, acho ela pouco provável, muito difícil. Acho que só o Baião e a matemática que trazem isso e permitem. Mas é uma reconstrução sob o comando do Luxemburgo, não tenho dúvida. É um Cruzeiro que precisa ser planejado, e foi tão mal planejado que hoje, na ausência de bons jogadores, vira um problema a equipe do Cruzeiro. Não ter um Bruno José, não ter um Wellington Nem, é um problema. O Bruno, inclusive, é o melhor jogador do Cruzeiro. É o Cruzeiro, essa volta com o torcedor, olha aí o barulho da torcida, marcando presença, ovacionando os jogadores. O Cruzeiro tem uma invencibilidade, 12 jogos, mas só 4 vitórias. Como eu disse, tem problemas, não tem Moreno, não tem Brock e outros jogadores. Eu gosto, Cirilo, de ver o Léo Santos. É um cara que tem estatura, que começou bem, chegando à área adversária, fazendo gol, e de repente parou no meio do caminho. Que ele consiga reencontrar espaço. O Cáceres, segurança. O Matheus Pereira conseguiu evoluir. Adriano, menino que está mais tranquilo, muito bem. A volta do polivalente Nonoca no ataque, na defesa, vai e volta. É aquele jogador de um lado a outro. Está sempre participativo, muito físico. Enquanto ele tiver a condição física, vai ser importante. Rômulo tem experiência, tem técnica, mas está devendo. Claudinho tem entrado e vive, para mim, seu melhor momento. Felipe Augusto, o que ele tem de virtude hoje é a velocidade e a vontade de jogar, que isso possa prevalecer. Thiago oscila muito, não pode desperdiçar as chances e a oportunidade que tem. É um momento para ele se firmar, é um momento para ele mostrar: eu quero fazer parte desta caminhada do Cruzeiro. Então, que ele possa aproveitar contra um CSA que vem de 2 vitórias, inclusive bateu o Botafogo, chega com moral por conta disso. Tem o Moza, que é conhecido aqui, fez um péssimo trabalho, que não foi bom, mas está encaixando no CSA. Tem desfalques, o Della Torre, o Didira, Fernando chegando aqui na cabine, dois jogadores que são importantes para a equipe, mas encontrou outras alternativas, como Bruno Mota sendo referência, ao lado do Túlio Castilho, dois outros atacantes, tem o Gabriel, meia de ligação, dois volantes, o Giovani e o Yuri, uma defesa que mescla experiência e juventude, mas um time que sabe se defender. Ele é bom quando é exigido, joga atrás, uma defesa que só sofreu 21 gols, mas um ataque que não produz muito, um ataque que não é tão bom. Contra o Cruzeiro tem aquela zica, né? 5 jogos de invencibilidade. Que isso hoje vá para o espaço, seja apenas número. Sei que é difícil, principalmente pelos desfalques que o Cruzeiro tem, mas Luxemburgo, ele tem falado tanta coisa e tanta coisa importante, contagiando os jogadores, mostrando. O Ricardo Rocha também falou, até a grana no momento para eles é o de menos. Eles estão focados numa reconstrução e o Cruzeiro precisa disso. Precisa de pessoas que conheçam de futebol, que entendam e sejam ouvidas. E o Luxemburgo é um desses caras que viu no Cruzeiro um potencial para se reencontrar no mercado e usar o Cruzeiro e o Cruzeiro se valer do Luxemburgo para que os dois obtenham conquistas. Talvez não esse ano, mas lá na frente, visualizando uma subida, um planejamento, uma reconstrução. Que assim seja. E que a vitória, Cirilo, venha hoje, ela é fundamental para qualquer lado que você olhe, ou para cima na tabela ou para baixo. Hoje tem que vencer. Que venha a vitória, Cirilo. É isso aí, Júnior Brasil, comentarista Itatiaia. Você já baixou o aplicativo da Rádio Itatiaia? Então baixa aí, para você ter a Rádio Itatiaia na palma da sua mão. Você vai ficar por dentro da programação de esportes, jornalismo, prestação de serviços. Rádio Itatiaia, a sua companhia de todas as horas. Qualidade e tradição, cimento é campeão. Plantão esportivo da Itatiaia. Fala, Fabrício Calazans, boa tarde. Tô ligado, deixa comigo. Um abraço, boa tarde, João, Vitor, Cirilo. Bora destacar o que tá rolando de futebol pelo Brasil afora, começando com bola rolando, viu, Cirilo? Campeonato Mineiro, segunda divisão, terceira rodada. Segunda divisão é sempre bom a gente lembrar, representa a nossa terceira divisão. O nosso módulo 2 seria a segunda divisão na realidade. Neste momento, 34 minutos do primeiro tempo, no estádio Joaquim, Portugal, em São João del Rei. O Varginha Esporte Clube vai batendo o Figueirense de São João del Rei por 3-0. Elivelton, Gabriel e Luca. Varginha 3, Figueirense 0. Tivemos pela manhã no estádio Nasri Mata, em Teófilo Otoni, o América de Teófilo Otoni goleou o Betis de Ouro Branco por 4-1. Lembrando que hoje jogariam Santa Ritense e Atlético Três Corações. O Atlético Três Corações, o mandante. O jogo seria no estádio em São Sebastião da Bela Vista, cidade, melhor dizendo. Não aconteceu porque o Atlético Três Corações não efetuou o pagamento do boleto, do quadro móvel, também da arbitragem, com 72 horas de antecedência, e o Santa Ritense declarado vencedor por WO, 3-0. É o segundo WO que temos na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Destacando agora a Série D, é a quarta divisão nacional. Agora é mata-mata, oitavas de final, duelo de ida. Daqui a pouco, às 16h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Uberlândia recebe o Joinville. O duelo de volta no outro sábado, às 15h, na Arena Joinville, em Santa Catarina. Deixa eu passar na frente a Série A, depois a Série B, para melhor análise do Baião, da Série B do Brasil. A Série A, rodada 22, a terceira do retorno. Pela manhã tivemos o América empatando com o Flamengo, 1-1. Daqui a pouquinho, às 16h, serão 3 duelos. Maracanã, Fluminense e Bragantino. Beira-Rio em Porto Alegre, Internacional e Bahia. E em Caxias do Sul, Juventude contra o Santos. Às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Grêmio. E na Arena Pernambuco, Sport e Fortaleza. Fechando a rodada 22 da Série A, 20h30 em Goiânia, Atlético Goianiense e Cuiabá. A Série B também terá a sua rodada 26, a sétima do retorno, se encerrando neste domingão. O Cruzeiro contra o CSA é o único duelo do horário, né? Nobre do futebol brasileiro, às 16h. 6h15, dois jogos completam a rodada. Em Campinas, Ponte Preta e Brasil de Pelotas, no Engenhão, Botafogo e Sampaio Correia. Hoje é o término das rodadas da A e da B, informando Unimed BH. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Analista de números da Itatiaia, Domingos Sávio Baião. Vamos trazer as possibilidades para o Cruzeiro, para o CSA também, faltando aí 3 jogos para o encerramento dessa rodada 26, como destacou Fabrício Calazans. Boa tarde mais uma vez, Baião. Boa tarde, João Vitor, Cirilo. Eu tô aqui deliciando, rapaz, conversando com o Sérgio Landa lá de Ponte Nova. Nós estamos tentando identificar uma foto que apareceu o Reinaldo no colégio do Elvésio em 1970. Identificar quem tá lá. Coisa boa a gente reviver a história, viu, João? Boa. Boa. Pois é, mas da história para a realidade. A verdade, João, é que se faz uma conta para o Cruzeiro, que tem 31 pontos, e olha lá para cima, o CRB tem 44, tem 13 pontos a mais. Se o Cruzeiro vence, a diferença passa para 10 pontos. Então, é uma situação, é uma esperança do torcedor do Cruzeiro que aconteça um milagre enorme no campeonato, que o Cruzeiro saia vencendo todo mundo, porque vai ter que vencer quase todo mundo mesmo, para chegar na reta final, nas últimas rodadas, e ter chance matemática de lutar pela classificação. Só que a realidade está um pouco distante do sonho. A realidade é que o Cruzeiro, neste momento, tem 31 pontos. Ele está a 4 pontos do Londrina, que seria o 17º colocado. Neste momento ocupa a 17ª posição o Brusque, porque foi tirado do Brusque 3 pontos, e bem feito pro Brusque, tá? Depois as pessoas entendem por que o bem feito, mas foram tirados 3 pontos do Brusque. Claro, cabe recurso, esses pontos podem voltar, né? Mas o Brusque neste momento é o 17º com 26. Então o Cruzeiro está a 5 pontos do Brusque, ou a 4 do Londrina, da zona do rebaixamento, está a 13 pontos da zona de classificação. Então o Cruzeiro precisa de vencer. Tem que vencer, somar mais 3 pontos. E detalhe, viu, João? Não sai do lugar. Se ele vencer, ele vai a 34, que é a pontuação do Operário, mas continua na 13ª posição, porque o Operário tem 9 vitórias e o Cruzeiro vai a 7. Então é vencer para distanciar nos números, nos pontos da 17ª posição da zona de rebaixamento, João Vitor Cirilo. Domingos Sávio Baião, analista de números da Itatiaia, Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Destaquei na abertura, o Cruzeiro de volta a Belo Horizonte, de volta ao Independência e com presença do torcedor. E lá está Thiago Reis. Um abraço, boa tarde, Thiago. Um abraço, boa tarde pra você, Cirilo. A Itatiaia, como sempre aqui, lado a lado com o torcedor, não importando a cor da sua camisa, o microfone da Rádio de Minas à disposição do torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, jogando pra cima, galera. De Belo Horizonte tem cursos gratuitos pela internet de capacitação, inclusão digital. Acesse pbh.gov.br. Com os ingressos praticamente esgotados, o torcedor do Cruzeiro dá outra mostra da sua força, marca presença de novo para empurrar o Cruzeirão. Vamos saber a opinião da galera. Vamos aqui girar em meio à torcida do Cruzeiro. Que alegria poder estar novamente lado a lado com o torcedor celeste. Seu nome e seu bairro? Adriano Pacheco, Floresta. Adriano, sentimento, eu tô dizendo aqui, eu tô arrepiado de verdade, porque estar em meio à torcida novamente, depois de tudo aquilo, o Cruzeiro voltar a Belo Horizonte, né? Apesar do carinho lá em Sete Lagoas também, mas BH é a casa do Cruzeiro, não é o Mineirão, mas aqui no Independência já tem esse carinho. O sentimento do cruzeirense de estar de novo, mesmo num momento tão difícil, lado a lado com o time, Adriano. É agora que o torcedor mostra pro que veio, né? É na pior situação que nós estamos, né? Que o Cruzeirão está. Estamos aqui para prestigiar o time e estar presente no estádio, não tem nada melhor, né? Hoje é um jogo difícil, né? Do outro lado tá alguém que conhece muito bem o Cruzeiro, que é o Mozart, técnico do CSA, e o Cruzeiro com muitos falcos, o ataque praticamente todo reserva. Ainda assim, bota fé, nos últimos jogos em que a torcida esteve presente, fez toda a diferença pro Cruzeiro, né? Ah, é claro, aqui em casa, os jogos em casa, o Cruzeiro tem que partir para cima. Não pode dar bobeira, né? Pegar o time, não desprezando o CSA, mas nós somos bem maiores, né? Não podemos deixar eles abafarem a gente. Tem que partir para cima e fazer gol. É o que nós precisamos. E matematicamente nós temos chance ainda de subir, né? Eu tenho certeza que os jogadores vão dar o máximo para isso. Ô Adriano, deixa eu trazer mais um torcedor do Cruzeiro aqui, hein? Lembrando, cursos de capacitação, inclusão digital para jovens e adultos gratuitos pela internet. Acesse pbh.gov.br, Prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro? Bruno do bairro Jaraguá, Thiago. Ô Brunão, como é que tá essa expectativa, essa ansiedade de ver o Cruzeiro novamente aqui, de poder apoiar, de gritar, de empurrar e incentivar o Cruzeiro? Ah, depois de muito tempo, né, fora do convívio, do esse clima do jogo, pra mim é uma satisfação muito grande ver o Cruzeiro de perto. O Cruzeiro é gigante, né, Thiago? E o Cruzeiro tem fé em Deus que ele vai subir. Bruno, esse pré-jogo, né, vir ao estádio, que hora você saiu de casa, pôr a sua camisa, né, trazer os amigos, esse clima. Não tô nem falando da bola rolar, eu arrepio de verdade, porque eu tô doido pra trazer o meu filho pra um jogo, vir no Independência, sentir esse calor de novo. Como é que foi? Que hora você começou a se preparar? Até a noite foi diferente? Ô Thiago, é um ritual, né? Começa no sábado, né? Na resenha com os amigos, o churrasco com a galera, e domingo você já acorda cedo já no clima, né? Na expectativa, né? Já veste o manto e vão pro campo, né? Ah, beleza, vem cá, garoto, seu nome e seu bairro? Fernando Drummond, do bairro Renascença. Ô, Fernandão, como é que tá o clima, a expectativa? Cada um contou aqui do seu ritual, como é que foi pra você? Você já tá com a camisa nova do Cruzeirão aí, como é que foi? Vira o Independência hoje, entrou tranquilo, chegou fácil? Coração a mil, né? Muito tempo sem vir aos jogos, a expectativa, como se tivesse uma decisão, mas a camisa tá sempre aposta, onde o Cruzeiro tiver, nós estamos juntos. O torcedor anterior falou da matemática, né, que obviamente não favorece ao Cruzeiro, mas deu até um destaque legal, né, no sonho é G4, a realidade é se afastar do Z4. Pro torcedor, você tá nessa de fazer conta ou tá naquela, não, vamos jogo a jogo, ganhou, pau, passo pra frente, mais um passinho aqui, é nessa toada? É nessa toada, a cada jogo... Uma expectativa e vamos que vamos, vamos subir. Vamos fazer o seguinte, junta aqui, gente, vamos puxar o hino do Cruzeiro, vamos jogar pra cima pro torcedor do Cruzeiro que tá ouvindo a Itatiaia pelo YouTube, em qualquer lugar do planeta, vamos passar aquela energia positiva, vamos mandar um pouquinho dessa atmosfera do Independência pra todo mundo ligado na Itatiaia. Puxa o hino do Cruzeirão, moçada! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro, querido, tão combatido jamais vencido, zero! Que alegria, que alegria de estar com vocês. Muito obrigado, gente. É a Itatiaia, aqui lado a lado com o torcedor, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. É a galera marcando presença ao microfone da Rádio de Minas. E que sentimento legal, esse carinho, fala Gleitz, esse carinho bom demais em reencontrar o torcedor. E sabe aquele mais fiel, né? A gente vai andando por aqui. Ô Thiago, saudade, seu nome, seu bairro, vamos falar. Isso é bom demais, viu, Cirilo? Dei um giro aqui pelo estádio, grande parte, eu diria que 98% dos torcedores já do lado de dentro, então nenhum tipo de tumulto pro acesso do torcedor do Cruzeiro. A galera já faz a sua parte ali onde fica a Máfia Azul. Houve também uma promoção da organizada do Cruzeiro, novas faixas, uma atmosfera toda diferente. Tomara que o time em campo sinta exatamente isso que eu estou sentindo aqui nas arquibancadas, hein? Fique atento à data da segunda dose da vacina do seu grupo ou idade. Assim você evita a fila da repescagem. Prefeitura de Belo Horizonte. Cirilo, gramado do Independência sendo todo ele molhado nesse momento. Sabe por quê, né? Pra bola correr mais rápida, pro Cruzeiro colocar o CSA na roda. É isso que esperamos todos. É a Itatiaia, lado a lado com a galera, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, Tililo. Ótimo, Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, no pós-jogo tem mais, sempre ao lado do torcedor, o nosso Thiago Reis. Quer pintar mais com menos? Fale com o consultor Varejão das Tintas. Unimed com segunda mensalidade grátis. Aproveite até 30 de setembro. Ligue 4020-4020. Mais uma do Cruzeiro, Samuel Venâncio. Vamos lá, João Vitor Cirilo. Daqui a pouco o time no campo de jogo. Acho que o Cruzeiro vem hoje com o uniforme do centenário. A camisa de número 3. A cor verde, calção branco e o meião vermelho. Uniforme que o Cruzeiro venceu a equipe do Confiança. Opções reduzidas para o banco de reserva. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem Lucas França, goleiro. Zagueiros Joseph e Rodolfo. Volantes Ariel Cabral e Flávio. Meias Giovani e Marco Antônio. Lateral esquerda Jean Vitor. Atacantes Rafael Sobis, Vitor Leque é o garoto da base e o Dudu. O Marco Antônio até, eu acho que ele começaria, mas uma informação também que a Itatiaia trouxe, o Marco com a sequência de jogos, como estava um bom tempo sem atuar, ele acabou reclamando de um pouco de desgaste, ficou sem treinar alguns dias na toca, voltou na sexta-feira, então por isso fica no banco de reservas neste duelo contra o CSA, informando o Sindec. Mais uma do CSA, Rubem Júnior. A equipe do CSA está pelo vestiário, o técnico Moza naquela última preleção, e falar sobre o Moza, deixou o CSA em abril, passou pela Chapecoense, depois pelo Cruzeiro, voltou para a vaga deixada pelo Ney Franco na rodada 22. De lá para cá, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe que tenta embalar o seu terceiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro da Série B, e também dentro disso, Moza se apega em um bom retrospecto que teve em 2020, quando chegou aos seus 58 pontos, mas acabou não conquistando o acesso para a Série A do Campeonato Nacional. Todo mundo já para o vestiário e o Moza tem à sua disposição no banco. Ele que tenta deixar de lado também as vaias aqui no Independência, olhou para o torcedor, deu aquela palminha. Com aquele olhar um pouco cínico, mas o Moza tenta fazer um bom trabalho à frente do CSA. Ele tem à sua disposição no banco o Lucas, o Tito, o Everton Silva, Silas, Giva Santos, Gabriel, Renato Cajá, Reinaldo, Nilson, Iago, são as opções no banco do Centro Esportivo Alagoano, informando o Mercantil do Brasil. Boa, Rubem Júnior, deixa eu pegar a opinião do vibrante Alberto Rodrigues também, para esse jogo Cruzeiro e CSA, sua expectativa, Alberto, para o jogo de daqui a pouquinho também, Cruzeiro de volta ao Independência, te agrada, Alberto? Muito bem, não obstante o que a gente já falou logo no início, que o Cruzeiro joga desfalcado demais, principalmente no seu ataque, mas a gente quando pega o microfone para fazer um jogo, seja de quem for, hoje principalmente do Cruzeiro, você tem aquela vontade de gritar só gols do Cruzeiro, gritar uma vitória do Cruzeiro. Então a expectativa é que o Cruzeiro consiga o resultado positivo esta tarde. Está com a sua torcida aqui, esteve com a torcida lá em 7 de agosto, conseguiu um triunfo contra a equipe da Ponte Preta, depois contra o Operário, foi aquele jogo totalmente esquisito, né? Anulando esse gol já no final, dando um pênalti que praticamente não houve, uma coisa séria demais. Então hoje não, hoje está com a sua torcida, me parece que deve ter chegado aqui mais ou menos um número de 6.500 a 7 mil torcedores para empurrar o time de Cruzeiro. Já é uma coisa muito boa para a presença da torcida, porque a torcida realmente estava fazendo muita falta ao futebol. Está voltando aos pouquinhos, se Deus quiser. Não vai levar muito tempo para chegar 100% aos estádios. Então, a minha expectativa, embora seja o CSA, e o Cruzeiro precisa vencer esse CSA, porque o CSA nos últimos tempos tem vencido o Cruzeiro. Ele foi um dos culpados do Cruzeiro, futebolisticamente, né? No futebol. da queda do Cruzeiro para a segunda divisão naquele jogo que perdeu lá no Mineirão por 1-0. Então, é um time chato, um time que corre, que marca, mas o Cruzeiro precisa ultrapassar tudo isso aí para conseguir um resultado positivo. Estou na esperança de um resultado positivo. Boa, boa, Vibrante. Já, daqui a 10 minutos, o Alberto chegando para transmitir Cruzeiro e CSA. Fala, Thiago Reis. Você sabe que a Itatiaia está crescendo muito com o seu canal no YouTube, né? Sim. Tá bombando, não tá? Com certeza, já refaço o convite. Se inscreva aí, ativa as notificações. Lá tem toda a nossa programação. Se perder, tá lá à disposição, né, Thiago? Eu vou trazer um especialista do YouTube, porque o canal do YouTube na Itatiaia está crescendo, está bombando. O seu canal também. Primeiro você vai responder minha pergunta. Seu nome e seu bairro? Cartolouco, Sacomã, São Paulo. Muito feliz de estar aqui no jogo do Cruzeiro. E hoje você já fez uma resenha com o Lucha, já bateu um papo com alguém? Conseguiu achar a rapaziada na chegada, não? A CBF não deixa nós falar com o jogador mais. Somente você vai pro hotel, você cerca lá na porta. Sim, mas hoje não. Hoje eu vim direto pra mostrar toda a festa que a máfia tava fazendo. A Fanatic Cruz também lá do lado de fora. Torcida do Cruzeiro é sensacional, fazendo uma festa muito bonita aqui hoje. Seu canal no YouTube tá bombando. O da Itatiaia também. Dá aquela ideia. youtube.com/radioitatiaia, como é que é? Tem que seguir, dar um like, fazer inscrição? Segue, deixa o like, faz inscrição, faz tudo. E tem que botar você pra fazer desafio contra o jogador do Cruzeiro, você vai ganhar dele, você acha? Ah, lógico, né, Cartolouco? Aqui é matador, pelo menos. Ô, Thiago. Tamo junto, meu garoto. Chama o Cartolouco pro time da rádio aí, porque no Resende não arrumou nada, hein? Olha, estão dizendo aqui o Samuel Venâncio, pra você vir pro nosso time da Itatiaia, nosso campeonato da imprensa, que lá no Resende você não arrumou nada. Corneta, né? Tá longe, tá te cornetando que no Resende você não arrumou nada. Você jogar no nosso time da rádio, faz dupla de ataque. Mas se daí jogou com ninguém, pô. Samuel, corneta. Samuel nunca pisou no Mineiro, nunca beijou uma boca no Mineiro. Eu já beijei. Eu tava fazendo uma festa no Mineirão, beijei a menina encostada na trave e foi maravilhoso. Você tá louco, você quase derruba o Samuel, porque ele é ruim de bola e ruim de beijo. Você foi nas duas, na canela dele, moleque, tá maluco? No meio do Samuel. Prazerão, velho, um abraço, viu? Tamo junto. Valeu, é o Cartolouco, Cirilo. Porra, ele fez tudo que eu queria fazer com o Samuel em 10 anos e não tive coragem. Ele arrebentou o Samuel no meizinho. Ô, Cirilo, é o YouTube. Ele é youtuber, né, pra quem não conhece, muito conhecido. Foi da TV Globo, dos canais Globo. Hoje faz muito sucesso também no YouTube, assim como faz muito sucesso o canal da Itatiaia. Ele já deu a dica, deixa lá o seu like, faz a sua inscrição. Quem tá sem moral, bem sem moral aqui no Indep é o Moza. Tá vindo pro gramado, aí você já viu, né, Cirilo? Tá ouvindo de tudo o Moza aqui por baixo. Com toda Thiago, certeza, com Cirilo, toda certeza. Fala, Samuel. O torcedor tentou tacar cerveja, aí, ai, não, ai, ai. Aí não é legal, o pessoal já identificou ele ali, ó. Se bobear, já vai perder o jogo aqui no Indepa. Não, e é importante relatar e identificar, porque lá em Sete Lagoas tentaram fazer a mesma coisa, custou para voltar torcedor, lembrando que o Cruzeiro já teve problema anteriormente, problemas até mais sérios do que esse. Vamos levar com tranquilidade, com inteligência, não adianta ser faltar inteligência nesse momento, para dizer o mínimo. Ô Márcio Rezende de Freitas, chega mais, já estivemos juntos mais cedo em América e Flamengo. Vamos lá completar a ficha do jogo também para esse jogo da tarde. Fala, Márcio. Vamos lá, JBC. Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza, FIFA, de São Paulo, com Alexandre Ribeiro e Anderson José de Moraes. O trio é todo paulista. O quarto árbitro, Ronei Cândido Alves, e o VAR está com Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina. Nós falamos com o Flávio, vamos ouvi-lo aí. Fala, Flávio. Márcio, ouvinte da Rádio Itatiaia, quem vos fala é Flávio Rodrigues de Souza, sou árbitro da Federação Paulista de Futebol, árbitro da CBF e do quadro internacional da FIFA. Estou na Federação Paulista desde o ano de 2003, onde realizei a minha primeira partida de Série A do Campeonato Paulista em 2006. Posteriormente, no ano de 2011, adentrei o quadro da CBF, onde vim apitar o meu primeiro jogo da Série A de Campeonato Brasileiro em 2015. E agora, recentemente, no ano de 2020, adentrei o quadro internacional da FIFA, onde já participei de jogos da Copa Sul-Americana, Libertadores e eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje temos uma grande partida de duas grandes equipes. Para nós da arbitragem é uma alegria imensa participar de uma partida tão importante quanto essa, né? E eu e minha equipe viemos preparados para legitimar um resultado, fazer um grande jogo e trabalhar da forma mais discreta possível para que os jogadores, que são os verdadeiros protagonistas do futebol, né? possam exercer o seu trabalho. Então, desde já, desejo um grande abraço aí para você, Márcio, e para todos os ouvintes, e que vocês tenham uma ótima partida e um grande abraço a vocês. Valeu, Flávio. Uma ótima partida para você e para sua equipe também. Ele tem 41 anos, JVC, faz apenas o seu segundo jogo na Série B. Ele fez antes Botafogo 3, Náutico 1. E é um árbitro muito tranquilo, né? Muito tranquilo, usa pouco cartão amarelo. Agora para você ver, né, o JVC? Quando tá tudo certinho, acordado, não dá problema. Os dois times são azuis e o jogo não vai atrasar, JVC. Ai, Tá vendo? Se tiver um pouquinho de organização, não tem problema pra ninguém. É o mínimo necessário. O Márcio tá dizendo isso pra quem tá chegando agora, pra quem não acompanhou mais cedo a América e Flamengo. Porque de uma hora pra outra, a América e Flamengo fala: não, eu quero jogar de branco. Não, mas eu também quero jogar de branco. Só que no fim das contas, o Flamengo foi quem jogou de branco, porque o clube mandante, se quisesse alterar aí o seu uniforme, era 10 dias o prazo, né, Márcio? Tem que avisar 10 dias de antecedência. Ele tem que avisar com tempo hábil para que possa fazer isso, né? Desde que haja havendo discordância do outro lado também, como houve, né? Exato. Se vai usar o seu uniforme 1, 2 ou 3, é só avisar, não tem problema nenhum. Pode fazer, mas não na hora e no peito, né, Cirilo? Exatamente. E no fim das contas, o América jogou com o uniforme 1, o Flamengo jogou com o uniforme 2, uniforme branco, e o jogo atrasou 5 minutinhos hoje pela manhã. A Prefeitura de Belo Horizonte tem cursos gratuitos pela internet de capacitação e inclusão digital. Acesse pbh.gov.br. Mais uma do Cruzeiro. Fala, Samuel Venâncio. O Cruzeiro que joga hoje aqui contra o CSA e depois o compromisso vai ser na quarta-feira lá no Brinco de Ouro em Campinas contra a equipe do Guarani. Aí no outro domingo, o Cruzeiro volta aqui pro Indepa para encarar o Brasil de Pelotas. O Cruzeiro tem muitos jogadores pendurados. A lista é extensa. Vamos lá. Adriano, Léo Santos, Matheus Pereira, os três começando. No banco tem o Giovani e o Rafael Sobis. A turma tem que ficar de olho aí para não levar o terceiro cartão amarelo. Informando Varejão das Tintas. E o clima é de hostilidade por parte da torcida com o Mozart, Rubem Júnior. Luxemburgo abraçou com muito carinho ali o Mozart, né? Se conhecem já há bastante tempo. Pois é, e permanece. O Moza tenta manter ali a educação, olha pro torcedor, tenta soltar um sorriso, tenta deixar de lado, tenta concentrar também. E o clima acaba esquentando também nas arquibancadas. Alguns torcedores, até mesmo como o Thiago Reis informou, jogando cerveja no gramado. E o Moza vai tentar realizar ali o seu trabalho. Ele que está nesse momento passando as suas últimas alterações, passando as últimas orientações para os jogadores do CSA que se reúnem no centro do gramado. Ele que não conta nem no banco hoje com meia Didira. Ele que reestreou na última quinta-feira e também sentiu dores musculares e não veio para Belo Horizonte. A bola vai rolar e você vai rolar essa bola para ele, Cirilo. É isso aí, Rubem Júnior. Faltando 2 minutos para o jogo começar na Arena Independência, ele está chegando. Ele é o mais vibrante do Brasil. Alberto. Muito bem, voltamos agora em definitivo para a narração do jogo. João Vitor Cirilo deu um show de bala no comando das notícias de Cruzeiro e CSA. Nesse início de jogo, estou abraçando o Dalmo Duarte de Vargem da Alegre, Ricardo Oliveira do bairro Betânia, Eliane Cardoso e Geralda Helena de Souza Cerzideira, todas aí da Savassi. Grandes torcedores do Cruzeiro, grandes ouvintes da Rádio Itatiaia. Daqui a pouco, mais abraço ainda, de acordo com o tempo. O árbitro tomando as últimas instruções para iniciar o jogo. É o barulho da torcida aqui no Estádio Independência. A saída pertence à equipe do Cruzeiro, que vai atacar para a parte fechada do Independência. Enquanto que vai ser acompanhado pelo Rubens. O Cruzeiro vai ser acompanhado pelo Rubens e na parte do metrô, ataca para o lado do metrô a equipe do CSA, Centro Esportivo Alagoano, uma das mais tradicionais equipes do futebol brasileiro. Bola em jogo, alegria do povo, começa o espetáculo, saída do Cruzeiro, lançamento, guarda na ponta esquerda para Felipe, Jorge Felipe tenta passar, ganha arremesso para Marmal, ponta canhoto do Cruzeiro. É para Pereira, para fazer a cobrança de arremesso para a mão, para a equipe do Cruzeiro, já bateu por ti, entregou para Adriano, dominou, é cercado, foi empurrado, levou vantagem, caminha, rasteiro, um bom passe para o comando, toque a frente para para a defesa, bola longa, comprida, sai o goleiro Fábio. Parece que o sol está contra o rosto do Fábio nesses primeiros 45 minutos, hein, Rubens? Pois é, e ele até faz ali essa menção para receber a bola, tampando ali do sol. E o Cruzeiro vai se defendendo. Começa o jogo vibrante. É, sol contra o goleiro, sempre ruim. Bola vai sobrar de novo agora para o ataque do Cruzeiro. Sobrou na ponta esquerda. Longa bola, bola sai para a linha lateral. Star Plus. Além dos conteúdos ao vivo na ESPN, você pode assistir filmes e séries. Tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e fique seguro. Aparece para fazer a cobrança o CSA. Na direita da sua intermediária, Cristóvão lançou. Na direita, vira o jogo, vai para o Lucão, dá um chutão para frente. A bola é longa, comprida, agora com o Matheus Felipe chutando forte. A bola sai pela linha lateral, já cobrado, sobra para o Cruzeiro. Sobrou para Adriano, desce para a ponta, cai em dois jogadores. Manda seguir o árbitro, recupera o Cruzeiro, tenta jogar a bola para trás. Recuperou o Cruzeiro, sai jogando bem pelo comando. Toque feito na esquerda, boa jogada individual do Rômulo. Lançou para Adriano, ponta esquerda para o Felipe. Recolhe Felipe Augusto, vai tentar passar, não passa pelo seu adversário. Bola agora sobrou para a direita, sobrou para Cristóvão, domina, recua para sua zaga, bola dominada, sobrou no direito, a defesa ainda para Cristóvão, é cercado, toque para frente, uma correria tremenda de ambos os lados, a bola sobe de novo agora para o zagueiro central do Cruzeiro, tocada a bola para frente, insistiu de novo, Léo Ten Santos vai voltando, Léo Santos dominou, nasceu para a direita, Claudinho domina, penetrou perigo, invadiu, pode tentar o gol, driblou para cá, driblou para lá, soltou a bola para a ponta direita, entregando para Cáceres da ponta, Recuales voltou para a direita, cruzamento vai ser feito com Cáceres para a direita, leva na linha de fundo, tem pouco espaço, ganha, escanteio, Cruzeiro lá pela ponta direita, não foi escanteio não, bola sobrou mais para fora, sobrou na lateral, recebe de novo o Cruzeiro, sobrou na direita, agora para o Nonoca. Maca domina, recua na sua intermediária. Tenta aparecer a equipe do CSA. Bora tocada para trás para o goleiro Fábio. Bate de perto à direita Fábio. Agora para o Thiago. Joga mais de back do que centroavante. Toca a bola para trás. Voltou o jogo de novo. Agora para o Thiago. Tentou chegar na bola. O tanque azul não chega. A bola sobrou para na ponta esquerda. Agora para Augusto. Domina Felipe Augusto. Desce para a ponta gata. Tentou o passe para Pereira. Quase feita. A bola sai para a linha lateral. Arremesso que favorece o Cruzeiro para Adriano para fazer a cobrança. O bate chama agora porque o Pereira. Que respeitar um adversário aí. Não faz. Tem que jogar futebol apenas. Roberto, eu posso até estar enganado. Matheus Pereira e Marco Túlio. Isso aí, se não for encontro de base, hein, Thiago Reis? Pode ter certeza. É a famosa treta antiga. O Marco Túlio, Alberto, fez toda a sua categoria de base no Atlético. Depois vendido ao Sporting de Portugal. Na primeira trombada já saiu faísca, Alberto. É, mas o Cruzeiro não tem nada com isso. No passado é seu. A bola sobrou para a ponta esquerda. Vai até chegar o Pereira. Corte feito, a bola sai para a linha lateral. Porque é expulso. Já viu, quem é prejudicado é o Cruzeiro. Prepara-se para a ponta esquerda. A cobrança de arremesso para mal. Pereira, que já disputou realmente com o jogador do Atlético, nos bons tempos aí do Júnior. A bola sobrou para a ponta esquerda, agora na ponta esquerda para Pereira, dominou, perto da direita, na bola, cruzamento forte demais, passou a bola para a boca do gol. Saba de novo agora, recupera a equipe do CSA, a bola vai saindo ali de fundo, não chegou a sair, saiu apenas arremesso para mal, favorece a equipe do CSA. Lá do outro lado, o CSA que tem uma camisa, um azulão, né, com números 27, mas quando a bola vai para longe, você não consegue ver, não. Seja associado ao meu Cruzeiro, o Autotruque tem a proteção veicular completa. Ligue 0800-9477-1010 e associe-se. Cruzeiro ataca para a direita, sobrou para a ponta. Tentando Claudinho, dominou, tentou passar, não passa. Perde a posse da bola, a equipe do CSA. Vai tentar agora contra-defensiva, para saiu para a linha lateral. A informação. A numeração do CSA é azul claro aplicado no azul escuro, né? Cor sobre cor, não dá. De longe não dá pra ver absolutamente nada. Quando vier pro sol aqui, então, aí que não vê nada, Alberto. É pior que a camisa, a numeração da camisa do CRB. Outras, posso te falar, é o vermelho com o vermelho. Agora sobrou lá para a ponta direita. O pessoal é inteligente aí, de Maceió, fez uma coisa dessa, gente. Balação do Bruno Gandiara, cruzamento é feito para o Cruzeiro. Recupera a zaga, bola rebatida pela direita. Vai tentar chegar agora o CSA na pressão do Cruzeiro nesses instantes iniciais de partida. A bola sobrou para a ponta direita. Recebeu camisa 21. Ataca agora Marco Túlio, ex-atleticano. Toca a bola para trás, a bola sobrou pelo meio. Sobra agora na meia canhota, insistindo de novo. Agora Pirel tentou o passe para a ponta esquerda. Vai passando o CSA. Cruzeiro tenta a marcação, bola frequenta, sobra agora para a zaga, bola dominada agora com o Lucão, o Matheus domina, laçou na esquerda, agora o Lucão para Matheus, Matheus domina na sua intermediária, vai tentando carregar de longa distância, recua para Thiago Rodrigues, Dom Rodrigues bate de perto à direita, a bola sobrou na esquerda, vai sobrando agora na esquerda para o Matheus, Matheus domina, tenta atacar com o Lucão, lançou para o meio, vira o jogo pelo comando, recebe outra vez agora pela direita, avançando agora, Matheus sentou, passe longo, comprido para a ponta direita, a bola vai sair ali de fundo, apenas tiro de meta aí, Samuel Venâncio. O Cristóvão tentava buscar o Yuri na penetração, o lançamento foi muito forte, a proteção do Ramon, do Matheus Pereira, bola para linha de fundo, tiro de meta 0-0, informando o Banco Mercantil do Brasil. E a bola sobra agora para o Pereira, dá um toque para frente, recupera de novo, outra vez agora Cristóvão avançou, recebe uma falta, falta marcada na intermediária, abraçando aí o Márcio Rezende de Freitas, um grande abraço, Márcio. Outro para você, Alberto, jogo tranquilo até agora e na mão do árbitro. Muito bem. Bola sobrou agora, na esquerda, recebe Lucão, domina o Lucão, pela esquerda vira o jogo para Kevin, tentou passar para a ponta canhota, voltou, a bola vai sair para a linha lateral, saiu, mas o árbitro está dizendo que foi arremesso para a equipe do CSA, escale tradição e qualidade para sua obra, Cimento é campeão, a bola vai sobrar de novo para o ataque do CSA, ainda para a ponta esquerda. Tentando Gabriel, tentou o passe, recua, entregou para o Lucão, que de longa distância recua para o goleiro. Thiago Rodrigues vai lançar a bola à frente. Lançou de perto à direita, a bola sobrou na esquerda, sobrou de novo ainda para o Lucão, que domina. Sai jogando, tem pelo meio agora colocado, tentando pegar a bola o Giovani. Bola sobrou para trás, olha o perigo, a bola sobrou na direita. Recebeu na direita Felipe, domina o Matheus Felipe, recua de novo para o Thiago. Goleiro, bateu de perto à direita, Thiago, bola pelo alto, vai sobrar para Adriano, mete a bola no peito, Adriano. Tentou o passe para o comando, perdeu, recupera de novo o Cruzeiro, sobrou para Nonoca, que domina, recua, entregou para Léo Santos. O zagueiro central bateu curtinho, entregou de novo para Nonoca, recebendo um passe na direita do Cáceres, recebe agora com Rômulo, Rômulo na direita para Cáceres, tem campo livre, pode avançar, prefere um passe curto para Claudinho, tenta a finta, consegue agora um chapéu, um adversário, insistiu, Cruzeiro pela direita, ganha arremesso, mano a mão pela ponta, lançamento já cobrado, sobrou para Claudinho, dominou, penetrou, avançou, driblou, chutou no canto, passa a bola por cima, a jogada individual dele aí, hein, Rômulo? E eu posso te adiantar, vibrante, que o Claudinho hoje tá que tá, ele tá que tá, tá tentando a todo tempo, indo pra cima, o drible, a pouco o chapéu, e agora bateu pro gol, com a perna canhota, ela subiu e subiu um pouco, é tiro de meta pro CSA, 0-0, informando o Mercantil do Brasil. O que será que está acontecendo lá daquele lado? O Thiago tem um... O Thiago tá por aí, tá, né? Eu sempre estou, Alberto. O que está acontecendo lá, Thiago? O goleiro do CSA, o Thiago Xará, ele retirou as luvas, que ele tá usando aquela máscara de proteção de quem sofreu algum tipo de pancada na cabeça. Então ele retirou as luvas para ajeitar a máscara. Eu não sei se já é uma catimba para frear esse ímpeto inicial do Cruzeiro ou se realmente tem um problema com a máscara. Goleiro, eu conheço muita gente mascarada, viu, Alberto? Agora o goleiro é a primeira vez. Unimed, com segunda mensalidade grátis. Aproveite até 30 de setembro, ligue 4020. Abra uma conta no Mercantil do Brasil, estenha seu banco no seu celular. O tempo vai passando, 9 minutos o primeiro tempo. Agora sim ele vai bater o tiro. Já começou a fazer cera. Bateu uma... Calma, danada. A bola sobrou de novo agora para o ataque do Cruzeiro, tentando chegar. Toque feito pelo comando, recupera de novo a Yuri. Toca a bola para frente, bola pelo alto. Vai chegar agora tentando o Castilho. O quarto é feito, voltou o Cruzeiro agora com o Adriano. Domina, toca a bola para frente, recupera de novo. Lateral direito, Cristóvão domina, recua para o seu zagueiro. Bola dominada pelo Matheus. Matheus entregou para o Lucão. Lucão na ponta esquerda para Kevin, que caiu. Caiu de maduro. E a bola sai à linha lateral, mas arremesso que favorece o Cruzeiro pela direita, já cobrado, sobrou agora para o centroavante Thiago, mete a bola no peito, bom passe pelo comando agora para o Gustavo, domina agora Augusto pela ponta esquerda, já entregando na esquerda, voltou para o Felipe, entregou para Pereira, avançou, pode tentar o gol daí, entra o passe, não tem a perninha de direita, caiu, pediu uma falta que o juiz não deu, voltou, recuperou, insistiu, fica a bola para o CSA, a bola vai saindo ali na lateral, arremesso que favorece o Cruzeiro, Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você, abraçando aí o Pedrinho, grande Pedrinho, Não vai embora não, Pedrinho. Você vai ser ainda o presidente do Cruzeiro. Sempre falei isso com você, hein, Pedro. Prepara-se para lançar de novo, às vezes para bater com o Cruzeiro, com o Thiago, lançou. Agora para Augusto, dominou, passou, penetrou o perigo, invadiu, toca a bola na direita, aparece Cássio, pode tentar o gol daí, cruza a mão, na grande área, a bola pingou, passou, penetrou o perigo, invadiu, chuta no canto, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! Um chute de perto da canhota aí, na esquerda, com um grande perigo. A bola saiu ou não saiu aí, Rubens? E todo mundo fica se perguntando por que o Adriano não bateu essa bola de primeira pro gol. Ele recebeu a bola de um cruzamento que veio da direita do Cáceres. Poderia ter batido, fechou no segundo pau, dominou, teve muita paciência para tentar o arremate. Poderia ter batido direto o Adriano, perde uma chance clara. Aí o goleiro Thiago Rodrigues do CSA, mais uma vez, desaba no gramado, recebe o atendimento médico com dores no ombro direito. É tiro de meta 0-0, informando o Unimed BH. Abraçando ao Marcos Henrique Paixão Ribeiro, de Alipe de Melo, informe. Você falou aí do Pedrinho BH, a família está representada aqui no estádio. Aí à direita, bem à direita da sua posição de transmissão, tem um camarote do BH. Lá está o Bruno, o Bruninho, filho do Pedro, com o seu staff, marcando presença, também apoiando o Cruzeiro aqui no Independência, Alberto. É, eu lembro deles meninos agora. Se eu ver um, eu não sei quem é mais, não. Mas era menino. Bora passar o Brasil de novo, outra vez um ataque do CSA, corte feito pela defesa celeste. Léo Santos domina. Vou chamar agora o Júnior do Brasil, hein, Júnior? Tá gostando do jogo, Júnior? Alô, Vibrante, grande abraço pra você, Vibrante. Tô gostando, Cruzeiro legal, Cruzeiro solto. Claudinho chamando a responsabilidade, indo para cima, aparecendo bem. Cruzeiro tá tendo iniciativa, saindo pro jogo. E o time do CSA na dele, jogando atrás, jogando em busca de algum contragolpe. Mas o Cruzeiro tá legal. Vamos lá, torcida celeste, vamos ajudar o Cruzeiro, vamos empurrar o time celeste. Bola sobrou pela ponta esquerda, sobrou para o ataque com o Thiago para Adriano, dominou, avançou, driblou o primeiro, tentou o segundo, não consegue, recupera ainda Thiago, vai pelo comando, cercado está, ainda Thiago suspendeu para a ponta, a bola é longa, comprida para Cássio, recebe o passe, vai cruzar, tenta a fita, passou pela tropeligo, invadiu, cruzou, fechou o ataque, cruzamento forte demais. Bora para sair ali lateral. Forte demais o cruzamento. Ele não viu quem estava na grande área. A informação. Foi na conta do Fred. É gol do Fluminense no Maraca. Fluminense 1, Bragantino 0. Série A do Brasileirão, informando o Mercantil do Brasil. Muito bem. Fabrício Canazes, esta grande revelação do rádio brasileiro. Abraçava de novo, outra vez, para a retaguarda do CSA, tentou o passe, bola pela ponta direita, recebe o CSA, tentou o ataque, bola recuada com camisa 22, Bruno Mota, sobrou agora na esquerda, recebe o passe, vai avançando, vai penetrando a equipe do CSA, tentando chegar agora no ataque do Cruzeiro, na defesa celeste, bola recuada de novo, sobrou para Kevin, dominou, lançou pelo meio, vira o jogo na direita, Giovani recolhe na direita da sua intermediária, atrasando o jogo agora, entregando para Felipe, Matheus Felipe na direita, Cristóvão domina, recua mais ainda, não quis ataque o CSA, bola recuada para o goleiro que sai do gol para fazer a catada. Abraçando aí Alessandro Silva do bairro Lindóia, Márcio Miguel em BH, Rangel, Rodrigo e Alex da Savassi, Xisto em Contagem, todos a sintonia da Itatiaia. A bola vai sobrar na direita, sobrou agora para a ponta, lançamento para sair a linha lateral. É mesmo que favorece de novo o Cruzeiro. Chegou a proteção, 5 estrelas. Conheça o meu Cruzeiro, voltou tudo aqui. Ligue 0800-947-1010 e associa-se. A bola pelo comando, fica agora para o zagueiro. Bola dominada. Vai dominando, tentando no cão, avança no cão, lançou pelo meio, virando o jogo, agora para a direita, para Giovani, recolhe Giovani, vai armar o ataque, prefere recuar de novo para o Lucão, tem Kevin à sua esquerda, pedindo bola, recebeu o passe, avançou o Kevin, lançamento é longo, comprido lá na frente, tentando chegar de novo, agora o Bruno lá com o Yuri Castilho pela ponta esquerda, para sair pela lateral, já cobrado para o Cruzeiro, sobrou mais atrás ainda para Rômulo, Rômulo dominou, passou para o seu marcador, em quarta redonda, ligeira para Cáceres, recua, entregou para Léo Santos, domina o zagueiro, parou, olhou, girou, perto a direita, direita na bola, longa, redonda na ponta direita, bola sobrou para a zaga, recupera o Cruzeiro, tentando a Claudinho para a direita, quarto para o jogo, para marcar o quê? Marcaram uma falta aí, Rubem Júnior. E o Claudinho chamando a responsável, tem pressa. É, não tem tanta pressa não, Cruzeiro, bola sobrou para Cássio, cruzamento na grande área, rebate a zaga, tá cruzando mal Cássio, precisa melhorar Cássio, você é um bom cruzador, abraçar mais de novo agora, bola sobra a linha lateral, arremesso que foi, não é aquele cruzador não, viu, já, bola vai sobrar na direita, sobrou, na roça que se fala muito, bola sobrou na direita, sobrou outra vez para a marca, dominou na sombra Adriano, recolhe Adriano, Adriano na ponta esquerda, virando o jogo agora para Pereira, recebe Pereira, cercado, bloqueado, marcado, não pode passar, recupera, dominando para a zaga, Celeste domina, Ramon, recupera o goleiro Fábio, ainda solta contra o rosto do Fábio. Então é difícil mandar a bola para trás para o Fábio, viu? Tem que tomar cuidado. Sindiaco, o sindicato que é a cara do trabalhador. E o tempo vai passando, 15 minutos e 40 segundos do primeiro tempo, 0 a 0. A bola sobra ainda para a retaguarda da equipe do CSA, na sua intermediária. Avançada do Lucão, domina, sobra Kevin. Kevin tem agora na ponta esquerda, penetração do Bruno. Pode tentar, a bola prefere na certa direita, virou o jogo na ponta esquerda. Insistiu de novo com Kevin, avançando para Bruno. Recebe o passe cercado, vai tentando agora chegar numa contragolpe, não consegue, bola recuada, sobra na direita, tá ainda com medo a equipe do CSA para o ataque, abraço Bruno direita, recebe o Cruzeiro, domina, recupera bem agora com Pereira, recupera de novo, volta, opa, olha a jogada agora, e vai sair cartão ao que tudo indica. É o Pereira que atingiu camisa 26 aí, Marco Túlio. Coisa de menino. Yuri. Atingiu Yuri. Yuri. Foi Yuri, né? Camisa é 26 ou... É, 25. 25. Alberto, o Matheus Pereira, menino, mas nunca vi estar tão pilhado assim na minha vida. Todas as jogadas que ele foi até agora, ele tentou pegar o adversário. Já foi advertido verbalmente e vai tomar o amarelo daqui a pouco. Eu acho que quem tem que puxar a orelha daí é o Vanderlei Luxemburgo. Eu tenho notado isso, realmente, nos jogos do Cruzeiro. Tá muito pilhado o Matheus Pereira. Ele é titular do Cruzeiro, hein? Não pode ficar assim, não. Porque tem lá um outro, lá o Vitor, que eu acho que é um bom jogador. Agora, bola sai de novo, para a linha lateral, arremesso para ele, Pereira fez a cobrança, na sobra da frente, bola pelo alto, sobrou pelo meio, insistiu de novo, bola bateu agora, sobrou na direita para o 21, domina Marco Túlio, pela ponta, recupera o Cruzeiro, bola na jogada longa, comprida, volta a equipe do CSA, bola sai para a linha lateral, o jogo tecnicamente não é muito bom não, né Júlio? Não é muito bom, mas é um jogo de duas equipes que estão se entregando. E o Cruzeiro com mais vontade de chegar ao gol primeiro. CSA quer se defender. Tem que chegar com mais sabedoria, viu? Tem que chegar, tá... No arrobo fica muito difícil. Agora, arremesso para o alto que favorece a equipe do CSA. Na cobrança agora, o lateral direito. Mesma cobrança, Cristóvão. Prepara sempre lançar a bola à frente. Demorou, lançou na direita, vira o jogo na ponta. Agora uma falta, agora do Ramon, sobre o camisa 22 da equipe. O Bruno mata pela ponta direita. O juiz vai dar apenas arremesso para o alto ou não? O que vai dar? Cadê a bola? Lateral. Lateral, apenas lateral. Tempo vai passando, 18 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 aqui no Estádio Independência. Com a torcida celeste. Hein? Pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem bola rolando no Beira-Rio em Porto Alegre. Internacional e Bahia, 0 a 0. Lá vai o CSA para o ataque, bola perigosa para a ponta esquerda, olha a avançada, perigo na grande área, o chute pro gol, bateu na zaga celeste, talvez o primeiro batalho. E numa bobeada do Thiago com o Rômulo, veio o CSA, a tentativa do Yuri, a bola bateu no Ramon, foi para a lateral. Já cobrado, lançamento vai ser feito na grande área, adiantou bem, penetrou, perigo, afasta a zaga celeste na hora agora. De qualquer maneira, o Léo Santos toca a bola para frente. Chegou de novo com perigo a equipe do CSA. A bola para trás, perigosamente. O Nonoca, a bola chutou lá para frente. Vai tentando o Thiago, capciou. Meio errado, vai na bola de novo. Agora sim, acertou. Lançou na direita para Claudinho. Vai na bola, Claudinho. Penetrou, perigo. Tem dois para frente. Vai tentar batê-los. Sassaricou a sua frente. Procura a fita. Conseguiu perto da esquerda. Cruzando a gandela. Passa pela mão do gol. Não alcançou agora. O Adriano estava lá na frente para tentar a cabeçada. Ei, Rubens, e o Claudinho mais uma vez lado direito buscando algo diferente, indo para cima, drible e com a perna canhota, tentando lançamento, buscava ali o Adriano, porque o Thiago acabou se enrolando todo com a bola pelo meio campo. 0 a 0 informando Supermercados BH. E a bola sobra de novo para o ataque do CSA, tentando pela ponta esquerda a equipe alagoana. Foi agarrado o jogador, falta marcada, equipe campeã no entendimento e a melhor seleção de cores do Brasil, só no varejão das tintas. Prepara-se para a cobrança de falta o CSA, sem pressa nenhuma, já fez a cobrança agora o Giovani, lançou na esquerda, toque de bola, tentando envolver com Gabriel, domina, recuo, tirou para sua intermediária, bola dominada, tenta ser jogando, vai caminhando, aí do Lucão, caminha da ponta esquerda, vira o jogo para Kevin, Kevin vai para o meio, tentou agora tocar a bola para trás, virou o jogo na direita para Felipe, recolhe, bateu Felipe, domina pela direita, tem Cristóvão pela ponta, recebe o passe, devolveu na esquerda, voltou o jogo para Lucão, Lucão domina, ataca, toca a bola na sua intermediária, com isso o tempo vai passando, já chegamos a 20 minutos e 40 segundos, o primeiro tempo, toque de bola, tentou chegar, recupera o Cruzeiro bem, agora com Nonoca, lançou para frente, bom toque de bola para Thiago, recebeu Thiago, bom passe, atenção Augusto, para marcar, chutou no gol, defendeu o goleiro! Perde um gol, feito quase, quase. O atacante Felipe Augusto, goleiro, foi na beira, chutou em cima do goleiro e perdeu a grande oportunidade do jogo aí, Rubem. Um pecado, e se torna um pecado ainda mais quando ele recebe cara a cara com o goleiro, na perna boa, com a sua especialidade, não tinha nada incomodando, um passe do Thiago, Felipe Augusto, cara a cara com o Thiago Rodrigues, e acabou batendo em cima do goleiro. Perde uma chance clara, uma chance claríssima, 0 a 0. Alberto, você marcaria, Thiago? Alberto, é a lição clara do atacante, essa bola é cruzada, ele trouxe pra esquerda, bate cruzado, filho meu, o goleiro não pega, ele me bate reto em cima do goleiro, não dá. Ô Alberto, preocupação pro Luxemburgo, hein? O Nonoca, o Lucas Ventura caiu, dá um tempo fora, ele esperou a sequência do lance, então não foi nenhuma dividida, parece uma preocupação muscular na coxa direita, tá sendo atendido. E o Cabral, Ariel Cabral já está no aquecimento. Alberto, não pode perder um gol desse, né, Vibrante? Nossa senhora, não pode, né? Outro dia foi o Thiago que perdeu lá no São Januário contra o Vasco, né? Uma bola melada lançada para ele. Então vai sair então o jogador, né? Ainda está sendo examinado aqui, ele conversou com o Luxemburgo, o médico do Cruzeiro, doutor Daniel Baumfeld, disse a ele para tentar, talvez é a questão psicológica, né, Alberto, muito tempo fora lá, Nonoca está batendo no peito, não, vou voltar, vou tentar, o Lucas Ventura, de toda maneira, o Ariel Cabral está de sobreaviso, Alberto. Fala mais uma vez, Júnior Brasil. Thiago tá movimentando bem, o Thiago que eu falo não é o nosso Thiago Reis. Eu também. Corre pra um lado, pro outro, você não, você tá paradinho aí agora na boa, no intervalo você movimenta. Agora, o Cruzeiro, com o Felipe, teve essa chance, mas o Cruzeiro é inoperante pelo setor esquerdo, quando tem alguma jogada ofensiva, a bola não passa por ele, o Cruzeiro não cria. Então o Cruzeiro tá perdendo a força pelo lado esquerdo, é só pela direita com o Claudinho, porque o Felipe, quando tem chance, erra e pouco se apresenta pro jogo. E o Claudinho quis fazer uma jogada de craque, mas agarrando o adversário e driblando depois de agarrar e tentou de longe, se a bola entra seria um golaço mesmo, mas foi uma falta, ele agarrou, podia ter recebido um cartão amarelo, não sei se concebe assim o Márcio Rezende de Freitas. Poderia sim, Alberto, mas o Flávio, como eu disse na abertura, ele é muito tranquilo e usa muito a advertência verbal até a chegada no cartão amarelo. Muito bem, o governo de Minas avança na vacinação contra a Covid-19. Tempo vai passando, 23 minutos, 24 minutos agora. Bola sobra agora no ataque celeste. Thiago domina, cerca, bom toque de bola no começo. Chega a zaga e vira de qualquer maneira na pressão. Volta para Ramon, tenta vencer o seu marcador, não consegue. Perde a porta-bola, o vinho camisa 22, estava lá com um grande perigo. Bruno, toque é feito longo demais. A bola sai ali de fundo, apenas tiro de meta. Favorece a equipe do CSA. E o tempo vai passando, 24 minutos do primeiro tempo, permanece 0 a 0. Em Caxias do Sul, pela Série A do Brasileirão, Juventude Santos 0 a 0. perigosamente o CSA, ataca pela direita, olha o perigo, atenção na grande área, bola tocada, insiste ainda para a ponta direita, o seu camisa número 25, Yuri, domina, ele é cercado, toca para trás, olha o perigo, tentando Cassiro chegar na bola, corte feito pela equipe Celeste, agora com o Adriano, domina, foi empurrado, levou vantagem, toca na esquerda agora para o time, agora o Augusto, não consegue driblar seu marcador, perdeu, volta, atacar de novo o CSA, bola para o comando, chega Rômulo, alivia para o Cruzeiro, Rômulo entregou para Ramon, Ramon na esquerda, vira o jogo para Matheus, domina, pintou seu marcador, espirrou, tentou o segundo, perdeu, olha o toque na grande área, olha o perigo, olha o gol, atenção, afasta de qualquer maneira, ele é o Santos, e a bola vai saindo para a linha lateral, não se pode brincar, Samuel. E foi o Pereira, o Luxemburgo dá uma bronca nele ali. Fala, meu filho, manda pra frente. Aí não é brincadeira. Bom corte do Léo Santos, que tá bem até aqui. 0-0, lateral CSA. É, começa a tomar posição a equipe do CSA. Daqui a pouco vai falar até o Júnior. Bola lançada na grande área. Sobrou para a Mota, domina, tentou chegar. Corte é feito, ele meteu Roberto, a bola. Olha a sua direita, uma fumaça preta subindo. Eu não sei qual bairro é ali. Até para nossa equipe de jornalismo, todo mundo aqui no Independência está assustado. É uma fumaça preta, bem negra mesmo. Imagino que é algum tipo de incêndio, evidentemente. À sua direita, aqui dá a visão, né? A visão bem aberta, até para nossa equipe de jornalismo aí poder acompanhar. Parece um incêndio com proporções bem grandes, né, Alberto? Exatamente. Parece lá no São Geraldo para frente, né? Essa fumaça assim, parece mais de gasolina, posto de gasolina, um negócio assim. Não sei, tomara que não seja nada. Ou deixou queimar a carne, né, Alberto? Queimou. Esperando o jogo passar. Esse é um elefante, então, que eles estão assando, né, Alberto? Passe para atacar de novo, outra vez, a equipe do CSA, que começa a melhorar no jogo. O Cruzeiro não marcou. Bola sai ali na lateral, arremesso que favorece o Cruzeiro. E o tempo vai passando, 26 minutos o primeiro tempo. Pela direita, prepara-se para chegar no ataque. Lateral Cristóvão. Vai lançar na frente, que estavam, lançou para a ponta, cabeçada boa, penetrou, perigo, invadiu uma equipe, chegou Ramon, alivia o Ramon. E de qualquer maneira manda a bola para a linha lateral. Faltou categoria a ele. Arremesso para mal, que favorece, não tem pressa nenhuma. Vai com aquele passo de Urubu Malandro, Cristóvão, para fazer a cobrança de arremesso para mal, perto da bandeira de quarter, no ataque do CSA, pela direita, 0-0 para cá, lançamento na grande área, bola pingando, afasta a zaga, voltou, insistiu, recupera, voltou, agora para Nonoca, toca a bola para frente, volta o jogo pelo direito, cai o jogador do Cruzeiro, quarto para o jogo, para marcar, parece que foi uma infração por aí, Samuel Venâncio. Deu do Kevin para cima do Claudinho, que está sentindo muito. Eu achei que foi um lance sem querer. O Márcio Rezende vai falar, o Claudinho já vai se levantando, falta marcada, favorece o Cruzeiro. Ele foi meio intempestivo ali, o jogador do CSA, lance de jogo mesmo, acidente de trabalho, só a falta sem cartão, Samuel. Muito bem, levanta a cabeça aí, Claudinho. O jogo recomeçou, bola sobrou na esquerda. Sobrou agora para Ramon, Ramon para Léo Santos. Domina o zagueiro, Léo Santos na direita. Cáceres, vai descendo para a direita. Ainda o Cáceres com a bola. Bola longa, comprida para Thiago. Corte é feito pela zaga, voltou o Cruzeiro com o Rômulo. Tenta o passe pelo comando, recupera de novo o CSA. Bola para trás, sobrou tranquilamente. Agora para o jogador colocado, Felipe domina, atacou pela direita. Tem Lucão à sua esquerda, prefere um passe na direita, botou para Cristóvão para a ponta, recolhe, vai tentar passar, ele prende bola, recua de novo para o Felipe, Matheus Felipe, recua agora para o goleiro, Rodrigues, Thiago Rodrigues, para defender, toca a bola na esquerda, vira o jogo agora para o Lucão, domina o Lucão no seu intermediário, passe longo, comprido lá na frente, recupera o Cruzeiro com Nonoca, Nonoca para na direita, Claudinho, insistiu de novo, volta, um perde, ganha terrível, vai tentando chegar de novo agora o CSA, olha o perigo, atenção, aparece na grande, furou a zaga celeste, vai marcar, chutou, defendeu Fábio, uma furada do Ramon, quase acontece o gol, não fosse o Fábio que estava um pouquinho adiantado, mas voltou rapidamente e salvou o Cruzeiro, Samuel. O vacilo do Ramon, leitura de jogo péssima do zagueiro do Cruzeiro e a chance do CSA, olha o lateral. Estão deixando o CSA gostar do jogo, a bola sobrou de novo agora, bateu a bola no juiz. Ele vai pegar a bola e deixar para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava com a bola. Vamos chegando a 29 minutos do primeiro tempo, 0-0 o placar. Camisa 26 é o Cabral, né? Isso. O Nonoca já fez sinal ali de positivo umas duas vezes, mas acho que o Lucha não vai esperar não e vai tirar o Nonoca. O Cabral tá vindo, Alberto. Ele tá pedindo para ficar. Isso é uma dó. Tava fora há muito tempo, né, Samuel? Aí volta, vem aquela fisgada, Vibrante, tenta, mas é perigoso, pode até piorar a lesão. Então vai sair o Nonoca, o Ariel Cabral com a número 26, a primeira alteração do jogo é no Cruzeiro, informando o Varejão das Tintas, Vibrante. É, o Fio falou com ele, o Vanderlei Luxemburgo, ele jogava com a 5, era o titular absoluto na época, agora tá com a 26, agora passa pra, agora pro comando, recupera de novo a equipe do CSA. Bola dominada no seu setor intermediário, continua 0-0. Vamos caminhando para 30 minutos do primeiro tempo. Placar no Independência, 0-0. Brasileirão Série A no Maracanã, o Fluminense segue batendo o Bragantino por 1-0. Itatiaia, futebol Alberto Rodrigues. O CSA ataca agora para a ponta esquerda, vai tentando chegar. Outra vez, mata para a ponta, caminhou. Cruzamento é feito na grande área, cabeça na bola, afasta Léo Santos. A bola sai ali de fundo. Escanteio para isso, meu Venâncio. Se o Léo Santos não tira, o Bruno Mota faria este gol. Ele fez um corte ali importante na jogada do Marco Túlio. Escanteio CSA lá na esquerda, Gabriel cobra. Aparece Gabriel para fazer a cobrança de escanteio. Põe a bola na marca, vai erguendo para a grande área. Tá gostando do jogo o CSA agora. Ficou na defesa, agora vai para frente. O Cruzeiro precisa melhorar sensivelmente, a torcida precisa empurrar o time do Cruzeiro, a torcida celeste. Prepara-se para a ponta canhota, vai alçar o centro, para a grande área. Olha o perigo, atenção, já chegou, já entrou em campo o Ariel Cabral. Alteração processada no Cruzeiro, sai Nonoca. Velho Ariel Cabral, veterano, prepara-se para a cobrança. Na grande área, bola pingou, passou pela boca do gol. Afasta a zaga, ficou na grande área, perigo, tentou chegar. Chegou pela direita, outra vez o mata pela direita, cruzou, bateu a bola no Pereira. Escanteio agora pela direita, Samuel. Escanteio na pressão do CSA. A tentativa do Yuri, corte do Matheus Pereira para a linha de fundo. Agora é cá do outro lado, vem o Marco Túlio e vem o Gabriel para a bola. Prepara-se para fazer a cobrança. Marco Túlio, a cobrança de escanteio para a equipe do CSA. Ele ajeita o 21 às costas aí. 21 às costas é o Marco Túlio, exatamente. Marco Túlio, prepara-se para a cobrança. Ao seu lado está o 27, Gabriel. Vai bater de perto à direita. Gabriel jogou, né? Um time, não me lembro. Vai, Magrinho. O lançamento feito na grande área. Afasta a zaga do Cruzeiro para fora da. Voltou o rebate para o CSA. Ainda pelo direito, o Gabriel. Cruzamento bom na direita, de perto da canhota, abriu o jogo na direita, Mota domina, cercado está, vai tentar passar pelo seu marcador, carregou, é cercado, tenta a fita, voltou para a grande área, olha o perigo, atenção, afasta de qualquer maneira, Zaca Celeste, lá na frente, corre agora Thiago, tenta alcançar, bola desequilibrada para o goleiro, sai do gol, goleiro, chegou na bola, bateu de perto à direita, tenta chegar o Cruzeiro, tentando agora o Adriano, que está jogando de meia, de atacante, avança de novo, outra vez a equipe do CSA, bola desequilibrada, sobra nas suas zaga, bola dominada, sobrou agora para Matheus Felipe, domina, recuou para o goleiro Rodrigues, sai do gol, bateu de perto canhota, bola pelo alto, vai chegar outra vez no campo adversário, agora para a ponta esquerda, olha o ataque bom, boa jogada de individual agora do atacante, sobrou o Gabriel, bateu seu marcador, bola sai para a linha lateral, arremesso. Alberto, lembre-se, a vacina contra a Covid só imuniza de maneira adequada depois da segunda dose. Prefeitura de Belo Horizonte, Thiago. O Gabriel, a quem você se referiu ainda há pouco, apareceu no Bahia em 2011, isso, com isso. Uma grande revelação. Olha o CSA. Nessa CSA, é o perigo na grande área, chega a zaga do Cruzeiro, alivia. Cáceres manda a bola para a linha lateral. Como muda o jogo, né? O Cruzeiro estava em cima, agora o CSA. O Júnior do Brasil. CSA em cima, o Cruzeiro com problemas. Cabral não seria a minha opção. Vai lá, Alberto. Olha o cruzamento. Duas ainda... bolas, sim. Quantas, duas bolas. Roberto, para complementar, ele apareceu no Bahia, uma grande revelação, foi comprado pelo Flamengo, depois não aconteceu. Jogou no Sport, Recife, no Curitiba, no futebol japonês. Hoje, aos 31 anos de idade, já há duas temporadas, é jogador do CSA de Alagoas, Vibrante. Muito bem, bola sobe na grande área, perigo, a cabeçada do Léo, bola sai ali no fundo. Espirrou, bateu também no jogador do CSA, apenas tiro de meta. Abraçando aí, doutor Leonardo Vinícius, em BH. Mário Buritis, doutor Eugênio Uro, grande amigo do Júnior Brasil, né, Júnior? Grande amigo. Doutor Eugênio, um abraço para ele. O Léo tá muito bem na zaga. Agora parece que os dois times combinaram. O Cruzeiro só ataca pelo seu lado direito. E o CSA só pelo lado direito do CSA. Por quê? O Matheus está nervoso, dando espaço. CSA tá indo com tudo para cima dele. Agora, Cabral, um jogo que pede mais intensidade, mais parte física, até mais pegada, juventude. Para mim, o jogador a ser colocado seria o Flávio. Tomara que o Cabral arrebente e seja o melhor em campo. Eu acho também que o Giovani não pode ficar fora desse time. Você sabe o que eu falei com o Samuel aqui? Pro segundo tempo eu tiraria o Felipe e colocaria o Giovani, porque tá nulo o setor ofensivo esquerdo do Cruzeiro. Exatamente. Agora Sabra de novo para o ataque. Giovani bem, chuta bem pro gol. Braçar para a ponta esquerda para Matheus, dominou, atacou, lançou para Adriano, recolhe no meio, vira o jogo para Cabral, devolveu para Adriano, domina, voltou o jogo para Marcos, agora na esquerda para Pereira, dominou, devolveu ainda para Adriano, recolhe, suspendeu para ponta, tá livre de marcação. Mas vai chegar primeiro agora o zagueiro Kevin. Manda a bola para a linha lateral. Quando chegava agora Cárcero pela direita. Arremesso que favorece o Cruzeiro pela direita. Já fez a cobrança. Lançou para Rômulo. Rômulo vai dominando, vai caminhando. Para trás agora para Cabral. Domina Cabral, rasteiro. Bom passe para Adriano. Devolveu mal na bola. Recupera. Errou muito Adriano. Sobrou agora para o CSA. Sai jogando na direita. Vira o jogo na ponta. Agora Cristóvão. Recebe Cristóvão. Cercado agora pelo Augusto. Domina pelo comando. Vira o jogo agora para Giovani. Tentou o passe. Recuperou o Cruzeiro. Toca para frente, mas já viu uma falta sobre o atacante do Cruzeiro, Felipe Augusto, assinala a infração, árbitro Júnior. A Rubem falta Júnior. Do Cristóvão, a falta do Cristóvão para cima do Felipe Augusto. Ele tentava a tabela com o Adriano. Cruzeiro tem pressa, Alberto. Negócio que te chama de Júnior ou de Rubens? Você é o Dom Vibrante, os você dois, tem né? Carta branca, Alberto. Depois agora... eu te conto como é que ele gosta de ser chamado, viu, Alberto? Para a sobra de novo. Linha lateral, arremesso que favorece o CSA. No meu Cruzeiro, alto tudo que você protege também sua bike e celular. Acesse meucruzeiro.com.br. Que dificuldade do Cruzeiro para fazer gol, gente. E a gente? Também faltando três jogadores importantes no ataque, né? Unimed com a segunda mensalidade grátis. Aproveite até 30 de setembro. Ligue 40-20. Bola sobrou na direita. Cristóvão dominou. Para Pereira, tentou passe, o quarto é feito agora pela zaga, volta o Cruzeiro. Houve uma falta na intermediária, favorece a equipe celeste, reclama o jogador do Cruzeiro. Na esquerda o Pereira, mas o árbitro já havia marcado a infração. Volta você de novo, Júnior Brasil. Cruzeiro tem que encontrar alternativas, cedeu muito terreno, o CSA cresceu e o Cruzeiro não aproveitou as chances que teve. Foram quatro do Cruzeiro e uma do CSA. Cruzeiro chega muito. Como sempre, fazer gol é uma dificuldade. E falta aquele passe que só o Marco Antônio sabe fazer no momento nesse time do Cruzeiro. O Giovani, quando ele acerta, ele também tem um bom passe. Por isso que eu espero que ele entre no segundo tempo. Bola vai ser lançada para a ponta direita. A bola vai saindo para a linha lateral. Não chegou, sem saiu agora. A bola sobrou para Léo Santos. Chutou, bateu no adversário. Falta assinar o árbitro. Infração que favorece o Cruzeiro perto da sua grande área. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. Prepara-se para atacar de novo o Cruzeiro. Bola recuada para o goleiro Fábio. Vai bater à frente, bateu o portinho para Alberto. Os dois melhores do Cruzeiro: o Louro José, como você fala, e o Wellington Ney. Fazem falta demais, um absurdo a falta que faz. O próprio Moreno também faz, né? Moreno também. Trabalhador. Mas o menino aí tem muito tempo ainda para aprender a jogar, mas ainda tá frio. Ele é muito forte, né? Uma boa característica do centroavante é ter musculatura boa. Prepara-se para a direita, falta ser cobrada pelo Cruzeiro. Bola pelo alto, saltou o Thiago. Bola bateu no seu peito, voltou na direita, recupera de novo a zaga. Volta o Cruzeiro, sobrou na ponta, recolheu a equipe celeste com o Rômulo. Avançou, foi agarrado, não marcou a falta. E a bola sai para a linha lateral, arremesso, a reclamação, a torcida xinga, o árbitro apenas marcou a falta e não vai mostrar nenhum cartão amarelo. Houve a tendência aí de cartão amarelo, meu caro Márcio Rezende de Freitas? Não, o Rômulo, não houve a falta no Rômulo, ele para querendo uma falta que não aconteceu. Aí ele vai lá e faz a falta no jogador do CSA, mas não é pra cartão não, falta lá na frente, campo de ataque, só a advertência verbal que ele levou ali mesmo, Alberto. E tem gol. Olha na conta do Yuri Alberto, de cabeça é gol do Internacional. Internacional 1, Bahia 0. Informando o Mercantil do Brasil. O Bahia tá perigando. Bora passar lá de novo. Já tem o Vitória, né? Que dificilmente volta. A bola sobe de novo agora para o goleiro Fábio. Fábio bateu por time, lançou na esquerda para Pereira. Desce na esquerda Pereira, na ponta esquerda para Adriano. Recolhe Adriano, faz cercado, tentou a fita, não consegue, mas ganha arremesso para mal. Para passe para a cobrança, já fez Pereira, duas bolas de novo em campo, agora sobrou ainda para Adriano, passe errado, toca dificilmente, agora sobrou para Ramon, Ramon dominou, no comando, ataque, insistiu de novo, Romulo, volta para Thiago, capseia, recupera de novo, CSA, bola sai para a linha lateral, Supermercados BH, gol de qualidade, show de preços baixos para você, ataca de novo, vamos chegando a quase 40 minutos, 39:40, continua 0 a 0, agora sobrou de novo, agora para matar com Pereira, Pereira domina, toca na bola, voltou, agora para Cabral, Cabral domina, Léo Cabral recua, Léo Santos pela direita, vira o jogo na ponta, entregou de novo, agora na direita, recebe, passe Rômulo, Rômulo domina, atacou, lançou para o comando para Adriano, domina com dificuldade, mesmo assim, toca a bola para trás, sobrou na esquerda, toque de bola agora para Ramon, ponta esquerda para Pereira, recolheu, Pereira avançou, vai tentar passar, insistiu no comando, Adriano está muito marcado, mesmo assim, recebe o passe, soltou para da esquerda para Cabral, lançou na ponta esquerda para Augusto, dominou, venceu o seu adversário, caminhou, é cercado, vai para o meio, aproxima do gol, adversário, lançou para Adriano, ponta esquerda para Pereira, dominou, vai cruzar. Já cruzou, pela trama, ataca o gol, atenção, vai entrando, atenção, tá passando, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Claudinho, gol, cruza, travessa, Claudinho no cruzamento da esquerda do Augusto, tava lá o pequenino Claudinho, meteu a testa na bola, ou o joelho na bola, ou o peito na bola, mandou pro fundo do gol, fazendo de forma notável. Momento maior do futebol, abrindo o marcador no Estádio Independência aos 41 minutos do primeiro tempo agora. 1-1 para o Cruzeiro, 0 para o CSA. Em cima do lance, Rubem Júnior. E o pequenino, o habilidoso, ele que por muitas vezes apareceu muito bem no primeiro tempo. Claudinho, merecedor desse gol no primeiro tempo. E que jogadaça do Matheus pela esquerda. Cabeça erguida, cruzamento na medida, no ângulo. Ele viu o Claudinho aparecendo entre os zagueiros. E um levantamento entre os zagueiros, onde apareceu o Claudinho, que se jogou na bola, como tem que ser. Ele tá. É o Claudinho lá dentro, 100% fantástico. Abre o placar o Cruzeiro, 1-0. Alberto, olha aqui, o Alberto. Banco, só, só um minuto. Tá sendo revisada a posição do Claudinho. É uma linha muito ajustada, tá? Tá sendo olhada. É uma perna do zagueiro com o ombro do Claudinho na hora que ele se prepara para se jogar na bola. Aí vão ser traçadas aquelas linhas horizontais e verticais, que aí é um lance só de VAR mesmo. Bandeira nenhum no mundo vai acertar. É uma posição muito, muito difícil ali. Vamos ver o que o VAR vai mostrar aí. Já pode preparar aqui uns 2-3 minutos, né, Márcio? É porque a jogada é muito difícil, Thiago. É muito difícil. Até pro VAR ali mesmo, o operador de imagens que tem dentro da cabine, ele tem que ajustar muito, né? Porque o ombro hoje, ele habilita ou coloca impedimento. Porque você jogar com o ombro hoje não é mão mais. Então, se o seu ombro está à frente e só tem um pé do zagueiro ali, que parece que está o pé do zagueiro um pouquinho à frente, isso que está sendo olhado e vai demandar um pouquinho de tempo. Bom, Alberto, eu ia dizer que o Pereira foi tão abraçado aqui no banco, todo mundo correu para abraçar o Pereira, né? Tá buscando seu espaço, se afirmar. Não é possível. Tomara que valide esse gol para valer essa comemoração aqui. Aí, já colocaram na conta de quem? Posso deixar com quem esse gol aí, Calazans? Põe na conta do Luiz Henrique, o segundo do Fluminense no Maraca. Fluminense 2, Bragantino 0, informando o Cimento campeão. É, continua ainda o impasse. Vejamos o que vai acontecer. É uma pena, né? Se anular. Você precisa tanto de ganhar, gente. Um pouquinho aqui, um centímetro, uma coisa só, à toa não consegue. É difícil. Realmente, já passamos agora de 43. Temos 43 e 40. É, o Márcio tem aquele olho de lince, né? Já há muitos anos, desde quando ele era grande árbitro do Brasil. Está dizendo que é difícil mesmo, né? É difícil. É aquele impedimento, como você disse, Alberto, é milimétrico, é o peito da unha na chuteira, entendeu? Às vezes na frente. Mas é para isso que existe o VAR, né? Vamos ver aí. Agora é difícil. Parece que ele confirma o gol. Gol, gol, gol, gol, gol! É o Cruzeiro! Vencendo de 1-0, gol do Claudinho. Repita aí, Rubens! Uma voltou no banco e o Matheus foi premiado por esse cruzamento na medida e o Claudinho premiado por esse primeiro tempo. Apareceu entre os zagueiros, se jogou na bola, como tem que ser, lá dentro, espetacular, Cruzeiro 1-0. Aí está, portanto, repetição do Rubens, o gol, viu, meus amigos aí da Tec, pode ser aquele que eu já narrei, viu? Mas fica em dobro, Alberto, não tem problema. E agora cartão pro Thiago por uma entrada dura ali, Alberto. É, pra que é isso? Alberto, essa é a vantagem de ter o Claudinho, hein, Márcio? 1,50m. Pequenininho, né, Samuel? É, 1,50m. É, ele já marcou, outro dia ele marcou um gol lá em Sete Lagoas, mais ou menos assim, né, Júnior? Ele foi cutucando o Beck, até cutucou o Beck. E por isso que eu falei, Alberto, antes do jogo, ele vive o melhor momento com a camisa do Cruzeiro. Muito bem, realmente é isso você que falou mesmo. Bora passar para de novo, agora para retaguarda. O tempo vai passando agora. 45 minutos, segundo tempo. Placar de 1 para o Cruzeiro, 0 para o CSA. No Beira Rio, em Porto Alegre, o Internacional vence o Bahia 1-0. E lá vai o CSA, perigosamente pelo comando. Ó, o toque é feito, chega a zaga celeste, ele envia bem, Ramon. Ramon lançou na direita, vejou para Cáceres, domina na sua intermediária. Lançamento longo para a apresentação do Thiago. Vai tentar chegar, chega o zagueiro, ele envia, voltou para Claudinho. Mete a bola no peito, com categoria, dominou, driblou. Lançou na direita, vejou na ponta, recolheu o Romulo, domina, pode erguer. Racerinho para Claudinho, autor do gol, domina. Cercado, passar, domina. Devolve ainda para Romulo, pela ponta. Cruzamento feito, agachada, cabeçada, atenção, passa. Não chegou na bola, o Augusto. A bola sobrou na ponta, esquerda para Pereira. Cruzou de novo para Gandiara. Bola pegou, passou para Gandiara. Bateu no peito do jogador Rômulo. Voltou para Claudinho. Domina a pressão, continua. Pode nascer o segundo gol. Driblou, penetrou, perigo. Invadiu, não tem ângulo agora. A bola vai saindo ali no fundo. E a Alberto, de meta. Ei. Teremos mais 5 minutos. Vamos até os 50, vibrante. Muito bem. Tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Fique seguro. Tem que informar mais, principalmente o jornal, né? O jornal que a gente recebe todo dia tem que informar. Ah, a vacina vai ser dada no lugar tal, só Itatiaia que dá e não fica. Hein, a informação. Põe na conta do Ricardo Bueno, é gol do Juventude em Caxias do Sul, Juventude 1, Santos 0, informando Star Plus. Bola longa, comprida para o ataque do CSA. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha o seu banco no seu celular. A bola sobra para a linha lateral, o arremesso que já começa. Agora lá para a ponta esquerda, bola tocada para frente, voltou o jogo para a equipe do CSA. O Cruzeiro recupera. O Claudinho dá um chutão e manda a bola na torcida. Mandou a bola na torcida, Claudinho. Arremesso para a mão. Já conhece o meu Cruzeiro, Motor Truque e Proteção, feita para a Nação Azul, Ligue 0800-947-1010 e associe-se. Subiu para Augusto, dá um toque na bola, 47,5. 2 minutos e meio para terminar. Abraçou o Bruno para Pereira, subiu na grande área, tenta o passe, voltou para trás, cabeçada para Rodrigues, sai do gol, Thiago Rodrigues. Defende redonda. O filho de Ébano lançou na esquerda, virando o jogo na sua intermediária. Vira o jogo na ponta canhota, já entregando na esquerda. Kevin domina, Kevin recua. Lucão recebe o passe, sai jogando o seu setor intermediário. Bola para a direita, sobrou agora para a apresentação do Matheus Felipe. Felipe domina, rasteiro, o passe é longo, comprido para Kiko, sapra para o goleiro Fábio. Amortece no peito, baixa na grama Fábio e vai mandar a bola à frente. Não tem pressa nenhuma, tempo vai passando, 48 minutos. Uma vitória que foi certa, né, Júnior? Até agora, né? Cruzeiro fez mais do que o CSA, não há a menor dúvida quanto a isso. CSA teve um período que ele incomodou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro foi melhor. E o Cruzeiro, Alberto, foi uma equipe mais aguda, quis mais chegar ao gol e os números mostram isso. Cruzeiro chegou mais vezes que o CSA. E quando chega, tem a valia. Qualidade e tradição, Cimento é campeão. Bola pelo alto, sobra para Thiago, nasceu na esquerda, vira o jogo para Adriano, dominou, girou para cá, girou para lá, ainda Adriano na direita, Romulo domina, toca pelo comando, quarta é feita de novo para a equipe do CSA, voltou pelo comando, insistiu agora pelo meio, vai tentando chegar de novo agora Giovani, dominou o Yuri, tenta o passe para a ponta, vai tentar chegar agora Bruno, mata pela direita, chegou na bola, bateu curtinho, intrigou, agora para Marco Túlio domina, vai chegar agora, a bola chega de qualquer maneira, afastando agora Cáceres pelo alto. Opa, uma cama de gato agora. Já tem cartão amarelo, jogador do Cruzeiro. Mas Essa cama de gato às vezes é mais do jogador que vai na bola, salta demais, ou daquele que fica, né? O Thiago falou com ele o seguinte: eu tava olhando pra cima. Fica um lance involuntário ou não, Márcio? Involuntário. Os dois estão olhando pra bola, né? Nenhum vê a aproximação do outro. Só que o jogador, como o Alberto frisou, passa por cima do Thiago. Isso não é lance para cartão amarelo, não há maldade. Isso aí é imprudência pura e não cabe cartão amarelo. Star Plus, comédias animadas e produções originais, mais em starplus.com. Pão e assine já. Prepara-se para atacar de novo o Cruzeiro. Não, agora recuada. Sobra agora para o zagueiro Lucão. Lucão vai passando. 49, 58. Vai terminar. Termina o primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro vencendo para a alegria dessa excelente torcida que comparece ao Estádio Independência. João Vitor Cirilo. Vamos lá. João Vitor Cirilo. Agora sim, vamos lá, vibrante Alberto Rodrigues, 4 horas e 50 minutos, acionando a reportagem da Rádio de Minas. Diga lá, Samuel Venâncio. Pois é, a turma vai saindo ali, conversando bastante. O Vanderlei Luxemburgo na resenha com o Lucas Ventura, com certeza está explicando o Thiago Reis, falar: meu filho, você estava mais ou menos, então. E o Nonoca já está até com a proteção na coxa. Falou de lesão, Thiago Reis entende, porque vive lesionado. A turma vai saindo, Cruzeiro 1-0, informando Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. E o seu destaque, Rubem Júnior? Que tem os jogadores do CSA todos indo neste momento pro banco, ali conversando com o técnico Moza, que vai pro vestiário, e ele tem a sua disposição no banco pro segundo tempo: Lucas, o Tito, Everton Silva, Silas, Giva Santos, Gabriel Tonini, olha o Renato Cajá aí, o eterno Renato Cajá. Bom meio, hein? Reinaldo Nilson e o Iago são as opções do Centro Esportivo Alagoano. Todo mundo pro vestiário, JBC. Renato Cajá já está com seus 37 anos. O paraibano Renato Cajá. E o seu destaque, Thiago Reis? Torcedor aqui, deixa eu saber do torcedor aqui, o clima do jogo. Que golzinho Salvador no final, hein? Seu nome e seu bairro? Gleidson Mantiqueira. Ô, Gleidson. O jogo em determinado momento até ficou meio embaçado ali, o CSA estava mais à vontade, mas depois o Cruzeiro achou um gol. E o Claudinho, queria que você falasse do Claudinho, né? Tão pouco aproveitado, e o Luxemburgo deu uma chance e ele aproveita bem. É impressionante, né, Thiago, ver a evolução do Claudinho depois da chegada do Luxemburgo, né? É, realmente, assim, achou a posição dele, ele tá com confiança de jogar. Não foi só o gol, várias outras jogadas, então realmente tem que louvar o trabalho do Luxa nesse momento aí. Falar em Luxa, pro segundo tempo, você faria alguma alteração, alguma novidade, alguma cara nova nesse time do Cruzeiro, ou volta do jeito que tá legal? Não, vamos voltar do jeito que tá, né? Esperar os 15 primeiros minutos pra ver o comportamento do clube. Valeu, valeu, tá vendo? É o torcedor do Cruzeiro aqui na Arena Independência, em êxtase, né, Cirilo? 1-0 e a Itatiaia registrou a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Tá falado, Cirilo? Tá falado, Thiago Reis. 4 horas e 52 minutos, informações da equipe de jornalismo da Itatiaia. Amanda Antunes está conosco. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, João Vitor Cirilo. Motoristas que passam agora pela BR-040 em Nova Lima devem ter bastante atenção. É pelo menos 1 quilômetro de lentidão entre o Clube Serra da Moeda e o condomínio Alphaville, no sentido Distrito Federal. O motivo, segundo a concessionária Via 040, é devido a um veículo com pane no quilômetro 566. BR-381, chegada de Belo Horizonte, vindo de João Malevade, com fluxo também bastante pesado entre Ravena até o Borba Gato. Já aqui na capital, não há informações de acidente. O motivo, conforme a PRF, é o grande fluxo de veículos. E neste momento, militares dos bombeiros continuam em combate ao incêndio em uma mata na Avenida Severino Balesteros, no bairro Arvoredo, em Contagem. A fumaça, segundo a corporação, chegou a atrapalhar o trânsito. Repórter Amanda Antunes. E aí, seu time tá ganhando? O Mercantil do Brasil tá goleando. Bicampeão de excelência no atendimento ao cliente e empresa do ano pelo voto popular. Se você é nosso cliente, obrigado. Pode relaxar e curtir o jogo. E seu time não tá ganhando? Tá na hora de virar o placar. Mercantil do Brasil. Abra sua conta. Sabe por que você merece ter Unimed? porque você merece a maior rede de hospitais, clínicas e laboratórios do estado. E a segunda mensalidade grátis. Você merece ter serviço exclusivo de ambulância. E a segunda mensalidade grátis. Merece ter Unibaby quando nasce o bebê. E a segunda... Já sei. Segunda mensalidade grátis. Como é que você sabe? Unimed BH com segunda mensalidade grátis, prorrogado até 30 de setembro. Ligue 4020-4020 e aproveite. Sua familiar? No Star Plus você vai encontrar o que você mais gosta. A Copa Libertadores ao vivo. Você quer mais? Temos suas séries favoritas, estreias de novos filmes, comédias animadas e os esportes ao vivo da ESPN. Encontre mais do que você gosta no Star Plus. Assine já. Verifique a classificação indicativa. Star Plus requer uma assinatura feita por maior de 18 anos. Conteúdo sujeito à disponibilidade. Faltando 5 minutos para 5 horas e com 5 minutos de intervalo. Jornada esportiva para Cruzeiro e CSA. 1-0, gol do Claudinho. Fabrício Calazans, plantão esportivo. João Vitor Cirilo, intervalo de jogo na Série A. No Maracanã, o Fluminense vai batendo o Bragantino por 2-0. Fred e Luiz Henrique, os gols do Fluminense. O Bragantino está em campo com o seu time reserva, já pensando no duelo de volta. Semifinal Copa Sul-Americana diante do Libertad. O duelo será no meio de semana no Paraguai. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional, com gol do Yuri Alberto, vai derrotando o Bahia por 1-0. E em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Giacone, o Juventude, com gol no finalzinho do primeiro tempo, aos 46, de Ricardo Bueno, vai vencendo o Santos também por 1-0. Finalzinho de jogo pelo Campeonato Mineiro da segunda divisão, terceira rodada no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. O Varginha vai batendo o Figueirense de São João del Rei por 300-1, informando Autotruque. Domingo, Sávio Baião, 3 pontos somados aí pro Cruzeiro até aqui nesse confronto da 26ª rodada, faltando 2 ainda em disputa. O que representa essa vitória pro time celeste, Baião? Neste momento, representa os 3 pontos que você falou que ele está somando, não é? Porque não sai do lugar, ele continua na 13ª posição. Mas aí, João, ele está chegando a 34 pontos, ele olha para frente, para cima, por exemplo, e vê lá, 7º colocado, o Vasco, tem 37. Ele está a 3 pontos do Vasco, o 7º colocado, tá? Só que a briga não é com o Vasco, a briga é com CRB, com Avaí, com Botafogo, né? Que estão lá em cima, 44, 44, 43. Então, essa é a situação. Mas, se você olhar para baixo, neste momento, o Cruzeiro está indo a 34 e está abrindo 8 pontos do Brusque. Então, ele está a 10 pontos da classificação, mas está ficando a 8 pontos da zona de rebaixamento. E ele realmente consegue agora enxergar uma escadinha que ele pode subir numa próxima rodada com mais uma vitória. A vitória de hoje, que é importante, como nós falamos na abertura, são os 3 pontos. E eu quero aproveitar, ô Cirilo, só dar um toquezinho aqui na Série A. Olha quem está na 16ª posição nesse momento, abaixo do América, o todo-poderoso Santos. É. Neste momento é o primeiro acima da zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do América, mas perdendo para o América no saldo de gols, João. Jogando muito mal nessa temporada, sem dúvida alguma. Já tem o Márcio Rezende e também o Júnior Brasil para falar dessa etapa inicial, e você, torcedor, pode participar. twitter.com/radioItatiaia. twitter.com/radioItatiaia. Esta é a jornada esportiva. Itatiaia, futebol. Alô, Nação Azul, proteja seu carro, moto ou caminhão com o meu Cruzeiro Autotruque e ganhe a camisa do centenário. Faça parte da melhor associação de proteção veicular do Brasil e torça para o seu time do coração com a camisa oficial. Faça sua cotação agora pelo site www.meucruzeiroautotruque.com.br ou ligue 0800-947-1010. Meu Cruzeiro Autotruque, a proteção 5 estrelas. O governo de Minas avança na vacinação contra a Covid-19, cumprindo o compromisso de entregar a primeira dose da vacina a todos os mineiros maiores de 18 anos. E você também pode fazer a sua parte. Quando chegar a hora, retorne à unidade de saúde para receber a segunda dose da vacina e garantir a imunização completa. Saiba mais em vacinas.mg.gov.br. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. A Prefeitura de Belo Horizonte tem cursos gratuitos pela internet de capacitação e inclusão digital. Acesse pbh.gov.br. Em instantes, o sinal eletrônico marca 5 horas. Jornada esportiva com 9 de intervalo para Cruzeiro e CSA. 1-0 gol do Claudinho. Ô Márcio Rezende, ontem estava acompanhando a Premier League e aí teve um gol lá do Mohamed Salah para o Liverpool contra o Brentford. Sabe quanto tempo demorou a análise do VAR com a imagem mostrada na transmissão oficial, Márcio? Primeiro, sinal eletrônico marcando 5 horas da tarde. Falei que ele marcaria? Obrigado, você deixou que eu fizesse isso. Sei disso. Demorou 30 segundinhos, Márcio. Mas lá é outra cultura, outro mundo. O que eu ia te perguntar é o seguinte, a nossa tecnologia está anos-luz da de lá, né? Não tá. Ou não tá? A nossa confiança está muito aquém da de lá. Né? Tá. E os nossos produtores do conteúdo que será servido ao VAR, que é o árbitro que está na cabine, às vezes não tem o treinamento específico necessário e nem o conhecimento do futebol. Por exemplo, onde vai traçar a linha nesse impedimento muito difícil do jogo que não houve, né? O ombro do jogador do CSA está um pouco à frente. O ombro do Claudinho, desculpa, está um pouco à frente na hora que ele se projeta para ir na bola. Mas o joelho ou o pé, então o cara que está na máquina, ele tem que ter esse feeling, tem que ter esse conhecimento. Às vezes o cara é muito bom na parte científica da coisa, de operacionalidade da coisa, mas não tem o conhecimento futebolístico, né? E isso não ajuda. Então o VAR tem que ficar ali do lado dele. Não, a linha não é aqui, nessa linha um pouquinho mais para cá, porque você sabe que um micron que está errado ali no campo é um metro. Sim. Né? No aparelho ali, lá dentro, um frame que você errou ali naquele momento significa 30, 40 centímetros no campo de jogo. Então, às vezes, eles têm muito medo de errar, mesmo com o Vasco. Isso que acontece. Oi. No jogo do Brusque com o Vasco, eles marcaram o jogador errado. Aí... Não, tá, então, isso só ratifica o que eu acabei de falar. É, Samuel. Difícil. Eles estão com muitos problemas, né? Porque quem presta o serviço é terceirizado para a CBF. E aí vai contratando, às vezes, na peneirada, né? Que não é uma peneirada tão boa. E a culpa não é do cara, filho. Nós estamos... O pessoal quer trabalhar, tem que ter emprego no país. E quer trabalhar. Mas só pra gente arrematar, JVC, 16 faltas no jogo, apenas um cartão amarelo, 9 faltas do Cruzeiro, 7 do CSA. E o Flávio, como eu digo, ele é muito calmo, muito tranquilo, valoriza demais o cartão amarelo, o sarrafo dele é muito alto. E com a proximidade física dele do lance e com essa advertência verbal que ele sabe muito bem usar, levou muito bem o jogo nesse primeiro tempo. Boa, maravilha. Tudo explicadinho, Márcio. Ô Júnior Brasil, e o Cruzeiro nesse primeiro tempo, Brasil? Cruzeiro vai vencendo, gol de Claudinho, melhor em campo aos 40 minutos. Gol do Matheus Pereira também, teve a participação dele, ele que foi cobrado, nervoso no duelo com o Marco Túlio. O CSA explorou bastante esse nervosismo dele, insistia em jogadas nas costas do Matheus, um Felipe Augusto pouco produtivo. A gente tem que lembrar que o Cabral entrou no lugar do Nonoca, até não comprometeu, mas não é aquele cara que eu colocaria em campo. É um jogo muito intenso, um jogo muito corrido, um jogo de muito calor. Cruzeiro foi melhor, Cruzeiro teve 5 chances contra uma oportunidade do CSA. CSA teve até um pouquinho mais de posse de bola, 54% contra 46% do Cruzeiro. E o CSA desarmou mais, a defesa é boa. CSA jogou mais atrás. Teve, no momento, perto de 25, 30 minutos, CSA conseguiu engatar um jogo melhor, foi para cima, teve uma boa chance. Se não fosse o Fábio, falha do Ramon, poderia ter pintado o gol do CSA. E o Cruzeiro teve algumas oportunidades, uma com o Adriano, que não pode desperdiçar. Cruzeiro, Cirilo, foi melhor. Cruzeiro merece essa vitória parcial, não tem dúvida quanto a isso. Mas o Cruzeiro tem deficiências, principalmente no seu lado esquerdo. Cruzeiro errando alguns passes. Sou a favor da entrada do Giovani. O Thiago se movimentou bastante, muita luta. Porém, dentro da área, não foi um jogador tão eficiente. Essa mobilidade, essa flutuação dele é muito legal. Mas o Cruzeiro tem que ter gente dentro da área, tem que ter solução na área, porque o Cruzeiro continua criando e fazendo pouco gol. E hoje é um Cruzeiro que nesse setor ofensivo tá bastante desfalcado. Tá se virando bem ou dá para fazer melhor, Brasil? Tá se virando bem porque o Claudinho tá chamando o jogo. Claudinho é o grande nome do jogo. A gente tem que lembrar que Marcinho, que é um cara que faz falta, porque ele chuta muito. Bruno José, melhor jogador do Cruzeiro. O Wellington Ney, o segundo melhor. São dois jogadores que abrem o jogo, dois jogadores que imprimem velocidade, estão fazendo falta e quem está compensando é o Claudinho, que faz um bom jogo. Cruzeiro voltando, a torcida aplaudindo. Júnior, que venham mais gols, Thiago. Vai mexer o Cruzeiro, hein? Marco Antônio tem a número 20. Tá voltando o Cruzeiro, não tô vendo. Felipe Augusto tá ali. O Marco Antônio com a número 20. Vai subir a plaquinha agora, Rômulo. Cirilo. É, não voltou o Rômulo. Não volta o Rômulo, Marco Antônio, número 20. É a segunda alteração do Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. O CSA é o mesmo do primeiro tempo. Beleza, tá certo, Thiago. Equipes de volta também o mais vibrante do Brasil. Muito bem, portanto, reaparece no time Marco Antônio, jogador que dá bons passes, tudo. A gente vamos precisar dele muito. Tô abraçando o doutor Maruan, Renato, Tadeu, Ivanildo, Xerife, Alex e Gaspar de Santa Luzia. Todos a sintonia da Rádio Itatiaia. Vai começar o segundo tempo, Cruzeiro vencendo de 1-0. Gol marcado pelo Claudinho, né? Albert. É. E o VAR não mostrou ainda o lance, né? Ainda não mostrou aqui na televisão o lance pra gente ver. Mas eu arrisco dizer, é o joelho do zagueiro do CSA que deu condição ao Claudinho. E como o Samuel disse, o Claudinho é pequenininho, o joelho habilitou o Claudinho. O joelho do rapaz é maior do que o Claudinho. Muito bem. Mas ele pode anular o gol, o jogo, depois disso? Não. O jogo foi reiniciado, o VAR não pode entrar mais. Então tá bom. Então tá, joia. Só mostrar mesmo, né? Bora passar lá na direita. Mas não vai mostrar nunca. Então, bora passar lá de novo agora para a retaguarda do CSA, que é o mesmo time. Inclusive já fez duas alterações por contusão. O Romero não foi contusão. Prepara se para atacar de novo. A equipe do CSA pela ponta. Chega Ramon, alivia. Toca a bola na esquerda para Matheus, que domina. Tenta passar pelo seu marcador. Ganha arremesso manual. Star Plus. É um novo jeito de ver esporte. Saiba mais em starplus.com. E assine já. Prepara se para atacar de novo o Cruzeiro. Na cobrança de arremesso manual com Matheus Pereira, lateral esquerdo. Abraçando a Natália e Germino. Do Itabirana Lanches e o Flávio Eduardo, Léo das Canecas. Muito obrigado pela caneca, viu, Léo? Muito bonito, muita gente querendo. Eu vou comprar de você depois. Um abraço, viu? Muito obrigado, garoto. Aparece para atacar de novo. Outra vez o Cruzeiro pela direita. A equipe do CSA pela direita. Toque feito. Vai tentar o cruzamento na grande área. Olha o perigo. Chega Léo Santos. Alivia. Toca a bola para frente. Volta o jogo na ponta esquerda. A bola vai saindo para a linha lateral. Não chega a sair. Mirar para Kevin. Kevin domina. Lançou para trás. Vira o jogo na esquerda. Agora para Gabriel. Domina. Magrinho Gabriel, jogou pelo Flamengo, muitos times, Bahia, agora sobrando na direita, sobrou agora na direita da sua intermediária, recebe agora o jogador Felipe domina, sai jogando no pivô da sua intermediária, agora com Giovanni, domina, tem Yuri colocado, tem também Gabriel, recebeu o passe Gabriel lá na frente, bom toque de bola, olha a penetração perigosa do CSA na grande área, o perigo, para bateu no jogador Celeste, sai para a linha de fundo, escanteio para aí, Júnior. Escanteio, Léo Santos. O grandalhão aparecendo muito bem para colocar para escanteio na raça, na força. Vem o CSA com Gabriel no levantamento. Para ser Gabriel para fazer a cobrança de escanteio. Põe a bola na marca. Vai erguer para a grande área. Atenção, cruzou, passou para a boca do gol. Não aproveitou ninguém. A bola sai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta. Rubem Júnior. Gabriel, ele tentou caprichar ali no levantamento. A zaga do Cruzeiro muito atenta, apenas observando e ela saindo a linha de fundo. Aí o Fábio vai para a batida do tiro de meta, não tem muita pressa, vai para a cobrança, Cruzeiro 1-0. O torcedor vai fazendo a festa nas arquibancadas, informando Cimento campeão. E a bola vai sobrar da direita para a retaguarda Celeste com Claudinho, autor do gol do Cruzeiro. Tenta o drible, não conseguiu, insistiu, caiu, voltou o jogo para o CSA, tá mais na frente, hein? Tá chegando, mas você está sabendo aí, Júnior. CSA voltou diferente, adiantou suas linhas e pisando no campo de ataque. É, Já tem aí 2 minutos quase que tem o Chusses. Já tá no ataque. A bola passou para trás. Sobrou agora para o zagueiro. Domina para sua intermediária. Tenta sair jogando. Bola para a direita. Olha, toque agora na direita. Perigoso. Chute pro gol. Rasteiro. Defendeu. Fábio bem colocado. CSA assim mesmo. Deixa pro segundo tempo. O Samuel que vê mais dos jogos. Aí é assim mesmo, Samuel? Tá perdendo, tem que tentar um empate, né, Alberto? Prepara-se para atacar o Cruzeiro agora. O Cruzeiro não pode deixar ficar recuado. Tem que contra-atacar. O governo de Minas avança na vacinação contra a Covid-19. 3 minutos e 18 segundos. Agora sim, está no ataque Cruzeiro na ponta esquerda com Augusto. Dominou, cercado, está, tentou passar, recuou. Nasceu para a ponta canhota. Vira o jogo na esquerda, tentando Adriano. Tenta passar, cercado, insistiu. Volta na grande área. Toque feito, recupera a zaga, insistiu o Cruzeiro, tentou chegar, chega agora a ponta esquerda, dobra ainda para Adriano, dominou para Augusto, girou, venceu o seu marcador, vira o jogo, tentou passar, ele agora agarra o adversário, comete a falta, não valeu agora a jogada do Marco Antônio. Roberto, no primeiro tempo o Castilho ficou muito isolado à frente, agora o Bruno e o Castilho já estão mais próximos, é um sinal daquilo que o Samuel falou, o CSA tá perdendo, tem que fazer algo. Muda a estratégia, reposiciona o time, libera a equipe, adianta suas linhas e com isso entra mais, explorando inclusive as enfiadas de bola para pegar seus atacantes. Mudou a estratégia, porque tá perdendo, tem que sair pro jogo. Aquele de chuteirão lá, parece o Thiago, né? Aquele era o Castilho, né? Aquele centroavante lá, né? É o grandalhão ali, o grandalhão. Castilho, prepara-se para fazer a cobrança de falta da equipe do CSA. Participe do Twitter da galera, mande sua pergunta para o nosso comentarista, Júnior Brasil, arroba Rádio Itatiaia. Twitter da galera, oferecimento MRV. Bola vai sobrar na direita, retaguarda da equipe do CSA, sai jogando, rasteiro, passe pelo comando, domina agora Gabriel, dominou, avançou, vai tentar o passe, tem Castilho colocado, lançamento é bom, na gadeada, no perigo, atenção, vai entrando, a bola passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, CSA, incrível contragolpe da equipe do CSA. Penetrou rápido pela ponta direita. A equipe do CSA, toque feito. Saiu o goleiro Fábio. E o toque foi feito pro fundo do gol, empatando o jogo. Quando eram decorridos 5 minutos do segundo tempo. Tudo igual. 1-1 é o placar, Rubens. O lançamento entre os zagueiros apareceu com muita liberdade, como fez ainda no início do segundo tempo, a distância o Yuri. O lançamento, a zaga do Cruzeiro acabou ficando parada e o CSA foi entrando da forma que quis, como quis, com muita tranquilidade, para colocar no fundo do gol. Lá dentro, CSA empata o jogo na Pampulha, empata o jogo no Independência, tudo igual 1-1. Um para a equipe do Cruzeiro, um para o CSA. E Yuri que volta a marcar contra o Cruzeiro. Abraçada de novo, agora para a retaguarda do Cruzeiro. Incrível, né? Logo no começo a gente estava sentindo isso aí, porque o CSA partiu para frente e consegue o gol muito cedo. A bola sobra de novo agora para a contra-ofensiva do Cruzeiro, tentando a Claudinho para a ponta. Empurrou o adversário, comete falta, mandou seguir o Atos, que não foi, a bola sai à linha lateral. Cursos de capacitação e inclusão digital para jovens e adultos gratuitos pela internet. Acesse pbh.gov.br. Prefeitura de Belo Horizonte. Vai voltando o CSA, está querendo gol de desempate. Olha a avançada pela ponta esquerda, avança agora a ponta canhota, tentando chegar lá na linha de fundo. O cruzamento é feito longe demais. Bola sai para a linha de fundo, apenas tiro de meta. Me fala aí, Júnior Brasil. Aquilo que eu disse sobre a enfiada de bola. O CSA voltou com essa visão. Cruzeiro dá muito espaço. Cruzeiro não é compacto defensivamente. Joga aberto, dando brecha. CSA enfiou uma, duas, três. Na quarta deu certo. Cruzeiro tem que acordar para o jogo. A saída, por exemplo, do Rômulo, que é um jogador de retaguarda, foi ruim para você? Como é que foi? Eu não vejo o Rômulo produzindo tanto. O que eu vejo é o Cruzeiro, num certo sentido, ele aceitou e erra muito, chama o CSA, que voltou impondo o jogo. E a bola vai sobrar de novo para o CSA, recuada a bola de longa distância, para o goleiro Rodrigues. Thiago Rodrigues saiu para a bola, bateu de perna direita. Bola longa, comprida para a ponta. O Cruzeiro recupera, no entanto, sobrou ainda para Augusto, dominou, recua, retrocede demais, está na sua intermediária. Entregou para o Ramon, que domina com dificuldade, mesmo assim lançou na direita para o jogador colocado na direita, o Léo Santos. Léo Santos devolveu para Ramon, passe curto, comprido, agora entregando para Cabral. Cabral dominou, voltou para Ramon, na direita para Léo Santos, domina, ataca para a direita. Encosta no direito da torcida, ficou calada. E vai tentar chegar outra vez o Cruzeiro. Chegou com o Cáceres, domina, foi empurrado. Falta, assinar o árbitro. Não vai marcar, não, seu juiz. Marcou a infração, vai lá, reclama do árbitro. O árbitro vai lá em cima dele. Fez a cobrança rapidamente agora o Cabral. Bola sobrou para a ponta. Recolhe Claudinho. Sai para a direita. Avança Claudinho. Dominou. Laçou para Adriano. Recolhe Adriano. Mais à frente ainda para Cabral. Cabral no comando. Vira o jogo para Marco Antônio. Marco Antônio rasteiro. Bom passe para Claudinho na ponta direita. Abriu o jogo para Cáceres. Dominou. Levou dali de fundo. Cruzou para Gandiara. Cabeça na bola. Afasta bem o zagueiro. Agora mandando a bola para o lado. A bola sai pela linha lateral. Já arremesso. Já cobrado. Claudinho sai para a direita. Dominou. Recuou Claudinho. Entregou na direita. Vira o jogo agora pelo meio. Marco Antônio domina, suspendeu agora para Claudinho, domina, bateu no peito, chutou no canto. Tinha que penetrar, Claudinho. É difícil marcar por aí. É isso, Samuel Velasco. É, dava para partir para cima. O passe do Marco Antônio, o Claudinho fez o domínio e tentou a finalização com a perna esquerda. O goleiro Thiago fez a defesa, defesa fácil. 1-1 agora aqui no Indepa. Não pode tomar um lançamento desse de 50 metros. E a bola chegar com facilidade entre o Pereira e entre o Ramon. Vacilo do Cruzeiro aqui na Indepa, 1-1. Agora tá caindo o jogador. É o jogador que marcou o gol, né? Yuri, né? É ele aí, tá caído? É ele mesmo, Alberto. Agora a preocupação do time do CRB, tô vendo aqui o Mozart já pensando na primeira alteração, né? O Cruzeiro já mexeu duas vezes. O CSA ainda não mexeu, vibrante. Exatamente, ainda está cedo ainda, né? 9:40 agora. O artilheiro que faltava na sua obra, Cimento, é campeão. O Cruzeiro precisa melhorar bastante para desempatar esse jogo, pelo amor de Deus. A torcida, vamos em cima desse time, vamos pedir, né? mais jogo do Cruzeiro. Torcida, a bola vai sobrar para trás, subiu na esquerda agora para Gabriel, que domina, atacou, lançou uma bola longa, comprida para a ponta, recolheu o Yuri, está para a direita, desceu, tenta passar para o jogador, carregou, está agora pelo meio, insistiu, tocando a bola para trás, voltou o jogo na direita, agora para Cristóvão, tenta o passe no comando ataque, vira o jogo para Gabriel, recolhe Gabriel na ponta esquerda, já abriu o jogo na ponta, ganhou, entregou para Kevin domina, o lateral atacando, agora sem medo a equipe do CSA, bola lançada na direita, vira o jogo, outra vez o ataque, subiu para a ponta direita, lançamento Cristóvão pela ponta, recolheu na direita, lá na ponta direita, cruzamento vai ser feito, chute pro gol, bateu em alguém, escanteio para a equipe do CSA. Rubens. O CSA vai acordando no segundo tempo, vai trabalhando esta bola pelo meio campo, abrindo ali na direita para o Cristóvão, tentou cruzamento, a bola acabou pegando no Matheus Pereira, saindo para escanteio. Escanteio para o CSA, lado direito, vai o Gabriel para a batida. Aparece Gabriel para fazer a cobrança de escanteio para a equipe do CSA, sem pressa nenhuma. Já passamos de 10 minutos. Passamos de 10 minutos para aparecer Gabriel. Atenção, vai lançar a bola fora para a grande área. Correu para a bola, bateu para trás, recebeu o Cristóvão, essa para a direita, cruzamento é feito, bola bateu na mão do jogador do Cruzeiro, toque, marcou o árbitro, a infração e pode ser mais perigosa ainda, Rubens. Ali no bico direito da grande área, dominou, levantou a cabeça para fazer o cruzamento e o Claudinho tentando ali, no meio da confusão, a bola acabou pegando no seu braço, falta para o CSA, leva muito perigo, todo mundo se lança para a grande área, zagueiros vão se posicionando, vão tentar esta bola pelo alto, Fábio preocupado, o Cruzeiro vai se segurando, vibrante. Aparece para a cobrança, põe a bola na marca, Castilho põe a bola na marca para fazer a cobrança, ou ele aí? Você que tem a visão mais pertinho aí, ele vai na bola. Atenção. Exatamente, o Gabriel. Gabriel vai para a bola também. E o Bruno Mota. Bruno Mota, muito bem. Vai partir para a bola. 1-1 é o placar. Correu, Gabriel. Gabriel, deixou, bota, bateu forte no gol, defendeu o Fábio para escanteio. Escanteio para a ponta direita, Rubem. Meio que atrapalhado o Fábio. A batida foi direto pro gol. O Fábio foi ali no ângulo alto esquerdo para mandar para escanteio. Escanteio, mais um pro CSA. Gabriel sempre ali na batida. Gabriel na cobrança, vai alçar o centro. Agora a pressão é do CSA, viu? Parece que está jogando lá no seu campo. A bola lançada e tocada para a linha de fundo, apenas tiro de meta. E o tempo vai passando, são decorridos agora 12 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Placar mudado na Independência, 1-1. 16 minutos, segundo tempo, Maracanã. Brasileiro Série A, Fluminense 2, Bragantino 0. Itatiaia, futebol. Um futebol vibrante da Silva Itatiaia. Bola sobrou pela direita, sobrou agora para Claudinho. Vai tentar passar para o seu marcador. Kevin domina, chegou primeiro na bola, dominou. Alberto. Recuou um momentinho, solta, ataca. A equipe do Cruzeiro tentou chegar, recuada a bola, saiu agora o goleiro. Rebate agora o goleiro de perto, direita informe. Duas mexidas no Cruzeiro, em dois atacantes. O primeiro é o Rafael Sobis. Sobis, número 10. E o outro, já ali posicionado com a 29, é o jovem Vitor Leque. Garoto Vitor Leque, da base do Atlético Goianiense. Vitor Leque, 29, Sobis, número 10. Já já no Cruzeiro, Alberto. É, Vitor Leque. Pode ser que a gente desempate esse jogo aí, pode ser. Bora, vai sobrar de novo, outra vez agora para a contra-ofensiva. Vai tentando chegar de novo, outra vez o CSA. Gol de quem? Foi na conta do Elinho, um golaço de fora da área. Bragantino diminuindo no Maracanã. Fluminense 2, Bragantino 1, informando Autotruque. Olha a falta feia aí que fez o Cabral, viu? Agarrou como se tivesse uma luta livre aí. Recebe cartão, amarelo, coisa horrorosa. Na cara do árbitro. Não, e ainda quer questionar o cartão do árbitro. Uma falta desnecessária no meio de campo, passível de cartão amarelo, não tem que reclamar nada. É, parece aquelas lutas lá de que a gente vê na televisão aí, Deus me livre. Varejão das Tintas, o melhor preço de toda a loja em até 12 vezes sem juros. Ah, Ruxa. Tá difícil, né, Ruxa? Ô, Vibrante, você falou do Vitor Leque, é um menino muito promissor, fede gol, ele por toda a trajetória na base, sempre fazendo muitos gols, pode ser aí uma alternativa de futuro, quem sabe presente. Tomara que seja presente, futuro não sei, nem só Deus sabe. Bora passar pra de noite, bora na ponta canhota, tentando chegar, recupera o Cruzeiro na sua intermediária, Marco Antônio dá um chutão pra frente, mas não tem ninguém colocado lá, tá todo mundo recuado, todo mundo deixando o CSA atacar. Bola sobrou tranquilamente, ainda para Gabriel, dominou, lançou pelo meio, virando o jogo na direita, agora para o seu companheiro colocado, agora Giovani dominou, tentou passar, carrega para a direita, vai tentando o passe, prefere recuar de longa distância, recua para o goleiro, Unimed com segunda mensalidade grátis, aproveite até 30 de setembro, ligue 4020. Bola sobrou na esquerda, sobrou agora para a zaga, bola dominada com camisa 3, Lucão, Lucão domina, toca a bola para a direita, vai tentar chegar, Cruzeiro ainda não fez as alterações, não saíram os jogadores, não entraram, o jogador Sobis deve ter o dobro da idade do Leque, né? Bola vai sobrar lá na frente, bola longa, comprida, Léo Santos chegou na bola, alivia, dá um chutão na redonda, entregando na direita para Claudinho, recolhe com dificuldade, mesmo assim tentou passar, passou bem, lançou para Marco Antônio, devolveu para Claudinho, passe longo, tem que correr muito para alcançar, alcança na direita, vira o jogo, tenta a fita, carrega, sassaricou, dominou, insistiu na direita, agora Cássio aparece, cruza na grande área, pingou, passou para o banco do gol, sobrou para Augusto, dominou, chutou para a bola, cadê o jogador do Cruzeiro aí? Não tem. Quarto efeito, o ataque até que foi bom, viu? Claudinho fez uma boa jogada para a direita. Agora cai o jogador do CSA. O ato para o jogo para marcar a infração aí, Samuel. Alberto. Sim, a falta e vem as alterações, Thiago. É, o Vitor Leque tem a 29, tem apenas 20 anos de idade. Vai no lugar do Felipe Augusto. Vai embora o Felipe Augusto. Com 20 anos de idade vem o Vitor Leque. E o Rafael Sobis, com 36 anos de idade, vai para a vaga do Thiago. Sai o centroavante Thiago, entra Rafael Sobis. O Cruzeiro ainda tem uma alteração. E alguém alterou o placar, né, Fabrício? Thiago Reis põe na conta do Dauan, o segundo do Juventude. 2-0 para cima do Santos em Caxias do Sul. Informando o Mercantil do Brasil. E a bola vai sobrar de novo para o CSA. Recuada a bola para o goleiro Rodrigues. Thiago Rodrigues. recebe tranquilamente, não tem pressa nenhuma, sua equipe já empatou. O empate aqui na terra do aniversário é boa para o CSA. O Cruzeiro está devendo muito contra esse time de Alagoas, mas não consegue. Mas quem sabe, ainda temos muito tempo, temos apenas 17 minutos, quem sabe. Vamos, torcida, vamos ensinar, vamos tocar o time para frente. Castilho domina, avançou para a equipe perigosamente, tentou o centroavante, acercado, abre o jogo para Kevin, para a ponta, recolheu, tenta a finta contra a marcação do Cáceres, a bola bateu no Cáceres e sai para a linha lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do CSA. Ele evitou escanteio, lançou para a direita, vira o jogo, a bola para Castilho, dominou, recuou, lançou na direita, vira o jogo outra vez no ataque, avançando bem Gabriel, domina, recua, traga a bola para trás, virando o jogo para o seu companheiro, colocado Giovani. Giovani domina na direita da sua intermediária, recua de longa distância, recuada a bola para o goleiro que sai do gol. O tempo passa, 18 minutos do segundo tempo. Cruzeiro empatando de 1-1 com o CSA. Marcou o Cruzeiro, primeiro gol. CSA empata aos 5 do segundo tempo. A bola sobrou pelo meio, sobrou para Castilho, dominou, girou para cá, girou para lá, dominou, lançou esquerda para a Mota, domina, tentou passar, voltou para o CSA pela ponta esquerda. CSA faz jogadas que não fez no primeiro tempo. Cruzamento da Gandela, pingou, cabeçada no Castilho. Bola sobrou para a ponta esquerda, insistiu o Cruzeiro na marcação, voltou para a ponta, sobrou na esquerda, insiste de novo na Gandela, perigo, atenção, gol! A bola passa, gol, gol, gol! Gol para o CSA. Bateu de primeira aí o atacante. Bateu de primeira e mandou a bola para o fundo do gol. Me socorre aí, Romero. Yuri Castilho. Yuri Castilho. Outra vez, vence de 2-1. Impossível. Que facilidade tremenda, tremenda. Foi lá aos 18 minutos e marca o gol de desempate. Incrível, incrível. Rubens. E você, Alberto, já dizia como o CSA no segundo tempo está tocando com muita liberdade, o Cruzeiro apenas observando. E aí do lado direito, levanta a cabeça o Cristóvão, cruzamento, a bola passa por toda a defensiva do Cruzeiro, aparece no segundo pau, o centroavante Yuri Castilho, nas costas do Raul Cáceres, com toda a liberdade para virar o jogo. Yuri Castilho, 2-1 CSA. Alberto. Deixa cruzar toda hora, fica difícil, hein? Meu Deus, essa zaga do Cruzeiro, Alberto. Olha aí o Giovani, hein? Giovani é a última alteração do Vanderlei, a última cartada do Vanderlei Luxemburgo. Giovani tem a camisa de número 28, vai embora o Adriano. Sai o Adriano, número 15. Entra Giovani com a 28. É a última alteração do Cruzeiro aqui no Independência. Vira-vira do CSA. 2-1, Tintas. Na minha opinião, Giovani deveria ser o titular do Cruzeiro desde o início, para mim. Voltou agora. Então, alguém tá falando errado aí pro Luxemburgo, né? É difícil. Bora passar pra na ponta esquerda, jogo. Giovani toca a bola, lançou para trás, vira o jogo para Marco Antônio. Nossa senhora, olha o toque agora do... Errou o Ramon, mas corrigiu agora o Pereira. Pereira dominação para Ramon de novo. Na direita, ação intermediária para Léo Santos. Recolhe Léo Santos, vai avançando para a direita, vai caminhando. Pode romper lá sobre o meio, virou o jogo outra vez agora para Cabral, que domina. Na ponta esquerda, vai tentando chegar o Pereira, chegou na bola. Ponta esquerda, entregou para o Leque. Leque domina, voltou o jogo na meia canhota. Sobrou para Marco Antônio, passou agora para Giovani. Está livre agora na ponta direita. O Cáceres recebe o passe e vai tentando avançada. Há muito tempo para o Cruzeiro tentar também o gol de empate. Bola sobrou na direita, perdendo de 2-1 o Cruzeiro. Sobrou para Claudinho, dominou, lançou para Giovani. Tentou passe agora muito errado, mesmo assim a bola sobrou para Pereira. Pereira domina, Pereira tem agora colocado o Cabral. Cabral dominou, devolveu na esquerda para Leque. Tec tentou passar para seu marcador, caiu, mandou seguir o árbitro, que não houve nada. Marcou a infração o árbitro, hein? CSA no momento sétimo colocado com 38, Cruzeiro o 13º. 31 pontos a 5 pontos da zona de rebaixamento. É, fica difícil, Bahia. Muito bem, o tempo vai passando, 21 e 30 segundos do segundo tempo. Placar mudado, 2-1 para o CSA. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, oitavas de final, duelo de ida no Parque do Sabiá, Uberlândia, com gol do Ingro, vai batendo o Joinville, 1-0. Uma Cacho, você viu essa falta aí, viu? Não, mas assim, o Leque, ele acaba se projetando ali para tentar dar um carrinho na bola e tromba, me parece, ali, Alberto, com o Cristóvão. Ele bate o rosto na lateral do corpo do Cristóvão, ele atropelou o Cristóvão, mas a falta é nele, né? A falta é a favor do Cruzeiro. E ficou grogue, ficou tonto, e aí o Ar tem que parar o jogo mesmo. Ele reclama ali de uma cotovelada, mas não houve. Ele que acaba trombando no jogador. Vai precisar até de um Leque pra banar aí. É difícil, mas é muito difícil. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Alberto. 22 minutos e 40, hein? E só agora o Mozart vai mexer na equipe do CSA. Reinaldo tem a 17. Reinaldo, camisa de número 17, é a primeira alteração do CSA. O Ronei Cândido Alves é o quarto árbitro. Hoje ele levanta a placa. Ele vai na vaga do Marco Túlio. O ex-atleticano Marco Túlio é quem vai embora. Belo Horizontino, Marco Túlio, uma história sofrida, criado pela avó. Menino, cabeça boa, merece o melhor na vida. Tá indo embora o Marco Túlio. Reinaldo tem a 17. A primeira alteração no CSA. Tá vencendo, hein? 2-1, informando Unimed BH. Alberto, parece que ele não vai dar a falta, não. Ele não deu a falta. Ele vai reiniciar o jogo com bola ao chão, porque foi uma trombada mesmo ali. E o Leque que acaba atropelando o jogador do CSA. Ele tá lá fora, tá pedindo pra voltar. O árbitro viu. Aí volta, pode voltar, seu Leque. A bola vai sobrar de novo, agora pra trás. Sobrou para o Rodrigues. E o Moza tá lá tranquilo, né? Ele foi obstado por muita gente, todo mundo xingando cada nome feito, porque ele se ficou tranquilo, não deu nenhum resposta, não brigou. Ele é um cara educado, não serve bem no Cruzeiro, mas é educado, muito educado. Bola vai sobrar. Eu mesmo o critiquei muitas vezes, mas critiquei o treinador, não a pessoa, não o homem. Ele é um cara muito educado. Aí tá conseguindo armar o seu time aí. Tá virando, já virou o jogo. A bola sobrou agora para Léo Santos, dominou. Cabral domina, recua redonda no seu setor intermediário. Vira o jogo agora para o Ramon. Ramon domina, vai tentar chegar no ataque. Pede bola de novo, Cabral, perde a esquerda da bola, suspendeu na direita, passe longo, comprido, alcança com dificuldade, o Cáceres domina, foi batido por debaixo das pernas, insistiu, recupera, manda a bola para a lateral, arremesso que favorece de novo a equipe do CSA. Prepara-se, não, vai dar para a equipe do Cruzeiro, já deu, Claudinho domina, bateu na direita, sobrou agora na direita Marco Antônio, recebendo o passe do Giovani, na direita da sua intermediária para Cabral, na ponta direita para Cáceres, domina, cercado, devolveu ainda pelo meio, voltou para Marco Antônio. Vai contando para Giovani, foi empurrado, falta. Sinal no mato, falta já cobrada com Giovani. Suspendeu para a ponta para o Leque. Leque domina, Leque acercado, recua, entrega pelo meio, vira o jogo agora para Matheus Pereira. Leque domina, carregou para trás, virando o jogo para Giovani. Giovani na ponta canhota. Outra vez o jogo para Sobes. Sobes domina, rolou para o Leque, girou de costas para o quarto, voltou para a ponta, voltou para Sobes, dominou, cercado essa, recua de novo para Pereira, mais atrás ainda para o Giovani, chuta para o gol de qualquer maneira, linha de fundo, sem qualquer perigo, Samuel Venâncio. Aí já aquele desespero, Giovani pede desculpas. O Cruzeiro leva a virada aqui no Indepa. O chute foi muito longe, sem perigo. E o Thiago Rodrigues agora não tem pressa, porque o CSA virou contra o Cruzeiro 2-1. Informando Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Tá difícil, meu amigo Geraldo. Geraldo Nascimento e Paulinho aí do bairro Diamante. O netinho de Padre Miguel e seu amigo Alencar. A bola vai sobrar de novo, outra vez agora na intermediária. O CSA que foi dominado no primeiro tempo. O Cruzeiro foi muito melhor, evidentemente, marcou o gol. Domina o jogo na etapa complementar. No Meu Cruzeiro Autotruque, você protege também sua bike e celular. Meu Cruzeiro Autotruque.com.br. Cruzeiro sem força nenhuma para tentar o gol de empate. Claudinho tenta a jogada individual pela ponta, não conseguiu, perdeu a posse da bola. A bola sobrando direita, afasta Léo Santos, suspendeu na direita, passe curto, volta agora para Gabriel que domina, recua, retrocede, laçou na esquerda, vira o jogo na sua intermediária, passe longo, comprido, tentando Reinaldo, corte feito, a bola vai saindo para a linha lateral, arremesso que favorece de novo a equipe do CSA pela ponta canhota. Sindicato, o sindicato que é a cara do trabalhador. Já passe para a ponta esquerda, a equipe do CSA para fazer a cobrança. O lateral esquerdo, Kevin. Kevin já bateu, laçou lá na frente, vira o jogo na ponta canhota. Castilho dominou, tentou passar, insistiu agora o camisa 22. Aliás, o Bruno Mota domina, ainda o Bruno com a bola. Tentou para Castilho, a bola sai para a linha lateral. Arremesso que favorece a equipe do Cruzeiro, já cobrado, sobrou para trás para Léo Santos, que domina. Léo Santos no recuo, entregou para Ramon, que desce pela sua intermediária. Vai avançando na esquerda, vira o jogo para Pereira. Pereira domina. Atacou, trimpou seu marcador, carregou, um momentinho só. Cruzeiro tentando bater com Cabral na direita. Marco Antônio recebe, está pelo círculo central da cancha. Suspendeu para a ponta direita, passe bom para Cáceres, dominou, atacou, lançou pelo meio, virou para Claudinho. Dominou, girou, tenta a finta, é cercado, lançou pelo meio. Cabral para Marco Antônio, perdeu a informação. Põe na conta do Rodrigo Dourado. Segundo gol do Internacional no Beira Rio. 2 a 0 para cima do Bahia. Informando o Sindeac. Participe do Twitter da galera. Mande sua pergunta para o nosso comentarista Júnior Brasil. Twitter da galera, oferecimento MRV. Bola sobra pelo comando. Ficou para Cabral, que domina, recua. Nação na esquerda, vira o jogo, nação intermediária para Pereira, que avança. Aí do Matheus Pereira, caminhou, nação para a ponta, entregando para Sobis, dominou, girou para cá, girou para lá, avançou, rasteiro, passe para o comando para Marco Antônio. É cercado, perdeu a bola, recupera de novo o Cruzeiro. Marco Antônio não faça aquelas grandes jogadas que fez. Lançamento é feito, bom na ponta ganhada, desceu, lançamento para a grande área, atenção, vai tentar chegar o ataque. Corte feito, a bola vai sair para a linha de fundo, escanteio que favorece a equipe celeste. Aí, Samuel Venâncio. Boa chegada do Vitor Leque, lá pela esquerda, tentou o passe para o Sobis. Ele finalizou, a bola bateu na zaga do CSA. Escanteio, Giovani cobra. Aparece Giovani para fazer a cobrança de escanteio. Há um jogador caído. Carrinho já entrou rapidamente no gramado para ser atendido, o jogador do CSA. E você viu aí, Rubens? Yuri Castilho, ele no lance anterior... Vai sair, viu, Rubens? E até aproveita também para fazer toda a cera, já que vai ser substituído. O Yuri Castilho sentiu ali que o Moza iria tirá-lo do jogo e vai agora saindo na maca móvel, não é isso, Thiago Reis? Ah, tá com cãibras o Castilho. Alberto, Silas tem a número 7. Serão duas alterações do Moza. O Cruzeiro tá apavorado ali para poder cobrar o escanteio, mas ainda não foi retirado no carrinho maca o Castilho. Silas tem a número 7, é a primeira alteração. Castilho deve ser o primeiro a sair, o 99, com cãibras. O centroavante é autor de um dos gols do CSA. Yuri Castilho já está aqui no carrinho maca. O Silas tem a número 7 e o 15, Giva Santos, também no CSA. Trouxe o Giva aí, quem que é? Ainda não, Alberto. Tá ali prontinho pra entrar o Giva. Castilho tá doido pra voltar. Encepou aqui, agora aí, quer voltar. Deixa eu escanteio. Deixa eu bater o escanteio. Misturou tudo. A escanteia ser cobrada. Quem que entrou agora aí? Esse cara aí correndo. Voltou o Yuri Castilho, Alberto. Então não saiu, né? Saiu, foi atendido e agora voltou. Quem que entrou no lugar dele? Entrou no lugar dele aí, o cara. Mas se ele entrou, não entrou ninguém no lugar dele, né, Alberto? Já vai entrar, vibrante. É, bola lançada, grande área, pingou, afasta a zaga para fora da área. Sobrou de novo para o Cruzeiro, insistiu agora na esquerda. Tentou, Claudinho dominou para trás. Tentou Sobes de qualquer maneira. Passe de qualquer maneira, já foi o Giovani. Giovani está desesperado, está chutando todos. Se voltou, bola para ele, dominou. Só entrou agora, bola sobrou na grande área, lá na ponta, sobrou agora para Sobis, domina, cercado está, tentou passar, caiu, insistiu, recuperou, tenta a finta, consegue, para trás, vira o jogo na ponta para Marco Antônio, pelo meio para Giovani, de primeira na grande área. Não entendeu o Ariel, a bola sai para a linha de fundo, informe, agora sim. Agora vamos lá, vem aí então o Silas com a número 7, sai o Yuri, é o outro Yuri, né? O Castilho não, é o 25, vai embora o Yuri com a 25... para a entrada do Silas, número 7. E agora? Vai sair o 15. Vai entrar o 15. É, né? Vai entrar o 15 para a saída do Castilho. Agora sim. É o Giva. Giva, número 15. O Fabrício, isso aqui é uma prova de como o Cruzeiro está entregue no jogo. O cara ficou 2 minutos para subir na maca com câimbra. Não teve um jogador do Cruzeiro para ir lá e fazer uma pressão para tirar o cara, Fabrício. Pois é, Thiago Reis. E no Maraca, o Fluminense está deitando, hein? Gabriel Teixeira, o terceiro do Flusão. 3 a 1 para cima do Bragantino. Informando o Sindiac. A bola vai sobrar de novo para o ataque do Cruzeiro. Recuperou de novo, sobrou na grande área. Olha o perigo, penetra o ataque. Saiu o goleiro Fábio, ali dele, segura firme. O tempo vai passando, 31 minutos. Fala de novo, Júnior Brasil. Cruzeiro, a verdade é que não voltou do vestiário. Voltou muito mal, voltou disperso, sem poder de marcação. Um time desatento, com muitos erros, sem ter reação. Cruzeiro voltou abatido e ficou aquilo que ele era. No primeiro tempo ele era predador, virou presa no segundo tempo. Sinceramente, eu não gostei da saída do Rômulo, jogador que estava... não está fazendo uma grande partida, tem muito tempo que não faz, pelo menos você estava ali, né, marcando, né? Saiu um cara, entrou outro e... Agora Cabral também, para mim, pouco soma. Exatamente, Cabral pouco soma. Cabral, Marco Antônio hoje também... não está fazendo absolutamente nada, então está totalmente errado. O governo de Minas avança na vacinação contra a Covid-19. Para abraçar o goleiro ou para fazer a cobrança, o Cruzeiro não tem poder de reação, não tem uma chama no coração de cada jogador. Parece esquisito o negócio desse. Supermercado BH, gol de qualidade, um show de preços baixos. Para você, prepara-se o goleiro para fazer a cobrança. Ele tomou amarelo aí, né? Ele foi advertido, o goleiro, Alberto. O Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues toma. Cera técnica aí, né? Bora passar a bola de novo agora para o ataque. O árbitro já marcou outra falta e vai mostrar cartão amarelo agora para o lateral esquerdo, Pereira. Recebe cartão amarelo, conversa com ele fica conversando. E o cartão está marcado para o jogador do Cruzeiro. Até aí demorou, a falta, né, pode Alberto? Ser perigosa. Até demorou o cartão para ele, né? Porque no primeiro tempo ele já devia ter levado. Agora a falta é ser cobrada aí. E é o terceiro dele, Alberto. Não joga contra o Guarani. A falta cobrada. A bola sobrou para ele, não valeu. Já disse que não tinha autorizado a cobrança de infração. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte. Tempo vai passando, 33 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Placar continua 2-1 CSA. No Maracanã, o gol do Gabriel Teixeira, o terceiro do Fluminense para cima do Bragantino. Até agora, o VAR analisando e marcou impedimento. Então, gol anulado. Fluminense 2, Bragantino 1. Itatiaia, futebol Alberto Rodrigues. Um futebol vibrante da sua Itatiaia. Agora, quem fez essa bobagem aí? Chutou a bola Marco na Antônio. De fundo. Que é isso, Marco Antônio? Você desaprendeu, Marco Antônio? Deus me livre. A gente tenta fazer um jogador, tenta melhorar o jogador, ele faz a bobagem dessa. Bola lançada na grande área, pingou, afasta a zaga de novo, a bola sai para a linha lateral. Tá na hora do Twitter da galera. Faça a sua pergunta. O Júnior Brasil tá bravo pra caramba aqui, viu? Faça a pergunta que ele vai te responder, mas cuidado, hein? Bola passa lá de novo. Outra vez a cara de área, tentando chegar no CSA, já chegou com facilidade. Bola sobrou na direita, recupera, sobe, entregou para Cabral. Cabral domina, toque agora na ponta canhota, recebe Pereira, vai avançando, vai penetrando. O atamanctolando agora o Claudinho, né? Não tá aguentando correr, não. Atamanctolando o Claudinho, como diria o Maurílio. A bola passa lá na direita. Sobrou para Marco Antônio na ponta, abriu o jogo para Cáceres, dominou com dificuldade, mesmo assim domina, lançou para Sobes recua, outra vez para Marco Antônio pelo meio, virou o jogo agora para a direita, entregando outra vez agora para o Cabral domina, olhou, passou, lançou na esquerda Giovani, ponta canhota para Pereira domina, cercado, cruzamento é feito na gadiola, bola pingando, passando para a boca do gol, ninguém penetrou porque ele tirou um centroavante altão e pôs o Sobes, que é pequeno, nem fica de centroavante. Cruzeiro não tem também mais centroavante. Até tu, Vanderlei. Agora vai sobrar de novo, agora para a ponta canhota. Vai chegar de novo, agora Pereira domina. É cercado, recua de novo, toca a bola para trás, entregou para Giovani. Domina Giovani, recua de novo, procura o gol. Agora o jogo para trás, errado, totalmente errado. Mas recupera o Cruzeiro agora com Ramon. Ramon entregou lá o Santos, recolhe o zagueiro, vai avançando, ponta direita, abriu o jogo agora para Sobes. Na direita, vira o jogo na direita, tentou passar, agora Cássio não consegue, mas ganha arremesso normal. Já cobrado para Sobes, dominou, penetrou perigo, invadiu, toca mal feito. Passe como se fosse um principiante, a bola sai para a linha lateral. É arremesso que favorece o Cruzeiro pela direita, já fez a cobrança, sobrou para Marco Antônio que domina, voltou o jogo para Cássio pela direita, vai cruzar, cruzou forte na grande área, mais para o goleiro que saiu do gol e defende aí, Samuel. Duas mexidas, Samuel, no time visitante do CSA. O experiente Renato Cajá 37 anos tem o Cajá, aquela entrada só para segurar a bola, né? E o Everton, Everton tem a número 14, Alberto. Everton, 14, e o Cajá, Renato Cajá, número 10. Já já as últimas alterações do jogo. Bora para sobrar de novo agora para o ataque do CSA pela ponta direita, insistiu para a direita o CSA, ainda com o lateral. Cristóvão dominou, não consegue driblar, perdeu a posse da bola. Temos 37 minutos, etapa complementar de jogo, hein? 37 minutos. Depois do gol de empate do CSA, você não viu nenhuma grande reação de qualquer tipo, qualquer jogador do Cruzeiro para tentar o gol de empate. Cruzeiro parece que está entregando o marcador. Já conhece o meu Cruzeiro Autotruque, a proteção feita para a Nação Azul. Ligue 0800-947-1010 e associa-se, informe. Guilherme Castilho, põe na conta dele Juventude 3, Santos 0 em Caxias do Sul, informando o Mercantil do Brasil. Alberto. Ei. Saem Kevin 16. Kevin 16 vai embora e o Gabriel também. O Gabriel, um experiente por outro, né? Vai embora o Gabriel, entra o Renato Cajá. Cajá tem a número 10 e o Everton com a número 14, vibrante. E o Cruzeiro já fez todas as alterações, tem lá o Claudinho mancando, né? Pode ir. Tá lá fazendo o número lá de centroavante. Bola vai sobrar na direita, sobrou para Cáceres, domina. Rigou na zona direita, agora o toque é feito na ponta. Parou o jogo, o Arthur. Já viu uma falta marcada sobre Cabral na direita. Sobes na cobrança. Tem colocado agora na direita, Cabral, entregou para Cabral, para Sobes, para Cabral, dominou, recuou, laçou para trás, agora virando o jogo, laçou intermediária. Bola sobrou na esquerda para Ramon, Ramon vai avançando, vai caminhando, ainda Ramon tocou na direita, vira o jogo para Léo Santos, recolhe Léo Santos, caminha pelo comando, entregou para Marco Antônio recua, na direita, vira o jogo, lá na frente, bola é longa para Cássio, bola longa demais, a bola vai sair ali de fundo, não chegou a sair, virar para o Cássio, dominou, caiu para Grandiário, insistiu, recupera o Cruzeiro agora para a direita, sabe. Ainda para Marco Antônio, que domina pela ponta. Cruzamento é forte, Grandiário, forte demais. Mais pro goleiro, a bola sai para a linha de fundo. Supermercados BH, gol de qualidade. Um show de preços baixos para você. Fala de novo, Júnior Brasil, aos 20, 38, 39 agora. A gente sabia que o Cruzeiro teria muitas dificuldades sem seus principais jogadores. Conseguiu ir bem no primeiro tempo. O segundo tempo que o Cruzeiro apresenta, sofrível, sofrível. O time perdeu o tesão, perdeu a vontade, com muitos erros, erros de posicionamento. Luxemburgo também não foi feliz nas mexidas e o Cruzeiro não teve forças para se recuperar. Muito bem, a bola vai sobrar de novo. Agora no comando para Claudinho, tentou passar, não consegue. Insistiu agora para a esquerda. Sobrou na ponta canhota, sobrou. Agora para o jogador, como é que ele chama mesmo? Na ponta esquerda, tentando o Leque, dominou, tentou para a ponta canhota, o Leque. Recupera de novo a zaga. A bola sai ali de fundo, vai dar o que? Apenas tiro de meta, o árbitro. Golaço de preços. Só no varejão das cintas, toda a loja em até 12 vezes, sem juros. Agora cartão amarelo para o jogador. Sobes, né? Vai ser expulso. Vai ser expulso. Ele xingou o árbitro desde o primeiro momento. Quando o árbitro já foi para dar o amarelo, ele já começou a xingar o árbitro. O árbitro dá o amarelo, ele afronta o árbitro e peita o árbitro. Tomou o segundo amarelo, correto. Vergonhoso, vergonhoso. Cara experiente desse, né, Alberto? Vergonhoso, vergonhoso. Ah, Thiago, mas às vezes acha que não vai expulsar em casa, né, Thiago? Eu colocaria, se fosse eu, colocaria. Não, não estou mais no Cruzeiro, não precisa mais de mim, não. Eu não estou sendo útil ao Cruzeiro, estou sendo dando prejuízo ao Cruzeiro. Essa que é a grande verdade. Na hora de um jogador experiente para auxiliar, ele faz essa bobagem toda. Quem vai embora, portanto, não quer jogar, não vai embora. Ontem. Puxa vida, já ganhei muito dinheiro. Tá na hora do Twitter da galera, participe da nossa jornada esportiva, faça sua pergunta para o Júnior Brasil, que tá muito bravo como eu. Para passe para a ponta direita, tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19, fique seguro pela direita, insiste de novo para sair para a linha lateral. Não dá para entender realmente, Júnior Brasil, o que aconteceu no Cruzeiro. Não dá para entender, infelizmente não dá. Não dá, muitos erros, aquilo que a gente cobrou até da questão da parte física, por isso que eu falei muito do Flávio. Agora, assusta ver um cara com a bagagem do Sobs, por mais sentido que ele esteja, ter uma reação dessa é inconcebível. O que resulta, um prejuízo é maior. Cruzeiro poderia empatar com ele, fica muito mais difícil sem ele, aliás. É, o Cruzeiro tem 41, mais um ciclo, vai dar 5 ou 6, sei lá. É mais, viu, Roberto? É. Mais até, né, mano? É, e cartão amarelo pro Cristóvão, tá, Roberto? Por uma falta que ele acabou de fazer ali, Cristóvão número 2 do CSA. Muito bem, daqui a pouco a Rádio Tatiana vai anunciar o melhor em campo, Auto Truque. Bola, sai a linha lateral, arremeto, e tem o Claudinho que está machucado, né? Está mancando, está sem condição de jogo. Continua lá no time. Porque e foi o que mais lutou, viu? Exatamente. Que mais lutou. Já fez todas as alterações, não adianta mais. Bola vai sobrar na esquerda da intermediária. Bola sobrou na ponta. O Leque domina, tentou passar, lançou pela meia canhota, vira o jogo para Giovani. Giovani domina, suspendeu para a direita, livre de marcação, está o Cáceres, recebe o passe, Cáceres vai avançando, tem Marco Antônio colocado atrás, entregou a bola, já lançou para agora na esquerda, vira o jogo para Giovani. Giovani domina, ponta canhota, abriu o jogo para o lateral esquerdo, caminha, tentou passar, levando ali de fundo, usou mal, mesmo assim a bola bate na zaga, fica para a equipe da equipe do CSA, que sai jogando na sua intermediária, insistiu de novo, o goleiro recuperou, ainda na ponta esquerda, pede de novo, agora o lateral esquerdo do Celeste, e a bola fica tranquilamente para o campo adversário, para o campo do Cruzeiro, sai ali de fundo, tiro de meta, prepara-se o goleiro Fábio para fazer o comando, já o fez da sopa, agora para Léo Santos, domina, recua de novo para o goleiro, o tempo vai passando, já temos 42 minutos etapa complementar, mais 50 segundos, 2-1 vence a equipe do CSA. Bola para a ponta, avança o Cruzeiro agora para a direita. Caminho tentou chegar com o Cássio para a ponta. A bola sai para a linha lateral. No Meu Cruzeiro Auto Truque, você protege também sua bike e celular. Acesse meucruzeiroautotruque.com.br. Abraço para o comando para Giovani. Domina, suspendeu para a ponta. Passe longo. Agora para a penetração do Cássio. Dominou, cruzou para a Canjara. Perigo, atenção, afasta de qualquer maneira. Agora o zagueiro central, Lucão, manda a bola para a linha lateral. Arremesso já cobrado. Abraço para a ponta. Recolhe de novo o Cruzeiro ainda pela direita. Dominou. Bola bateu na mão, agora do adversário, o bandeiro não deu, o juiz também não deu. A bola sobrou agora para a contra defensiva. Pode nascer o terceiro gol da equipe do CSA, mas recupera o Cruzeiro, tenta sair jogando, não consegue, perdeu a posse da bola. A bola sobrou pela linha de fundo, vai sobrar para Cajá, para a ponta, carregou o Renato Cajá, dominou, penetrou o perigo, invadiu, driblou, pode dar o gol daí, atenção, outro drible para trás, virou, recuperou, não consegue, Leque, a bola sobrou pela direita, vai descendo para a ponta, ataca agora pela direita, Cristóvão domina, pode fazer o cruzamento, levou da de fundo, cercado está, tentou passar pelo seu marcador, o Leque não conseguiu, insiste ainda pela direita, a bola sai pela linha de fundo, bandeira vai dar escanteio para a equipe. Ei, aí o CSA de forma inteligente vai deixando o tempo passar, e o Renato Cajá, que entrou há pouco, tá pesadaço, mas dando carrinho, mostrando vontade, o que o Cruzeiro não está fazendo. Escanteio lado direito, Renato Cajá vai para a batida. Aparece Renato Cajá para fazer a cobrança. Vai bater de perto a canhota, bateu de perto a direita, encostando a bola para a direita. Outra vez agora na ponta direita para Cristóvão. Tentou passar, a bola sai de novo a linha de fundo. Dessa feita, apenas tiro de meta. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte. Bola vai sobrar pelo meio, já temos 44:50. Os últimos ataques do Cruzeiro. Pode ser até que saia o gol de empate, né? Mas a dificuldade é grande. A bola sobrou para a ponta direita. Já viu uma falta. Levantou demais a perna do jogador. Calma aí, Marco Antônio para a cobrança. Pela direita vai ser a cobrança aí. Samuel Venâncio. E manda a turma para a área, porque a chance é na bola parada. O Giovani vem para a batida. O Léo Santos está lá, 6 minutos de acréscimo. Giovani reclamou do bandeira que não marcou a falta. Prepara-se para fazer a cobrança. Luiz marcou, seu Giovani. Correu para a bola, atenção, bateu para a pincura Candiana. Afastou a zaga de qualquer maneira. A bola vai saindo para a linha de lado. Arremesso que vai favorecer. Não, bateu em alguém do Cruzeiro. Vai favorecer a equipe de Alagoas. Alberto, participe do Twitter da galera, mande sua pergunta para o nosso comentarista Júnior Brasil, arroba Rádio Itatiaia, Twitter da galera, oferecimento MRV Informe. Subiu o acréscimo, vamos até os 51. Isso, olha, Matheus Pereira saiu com bola e tudo, o torcedor levantou e começou a deixar o Indepa. Vamos até os 51, Alberto. 6 minutos, portanto, além do tempo regulamentar, tempo suficiente para o Cruzeiro empatar o jogo, mas se quisesse, né? Olha lá, O cara passou por três adversários, foi derrubado, falta. Saiu o cartão amarelo aí para o jogador Cáceres. Cáceres. E a falta é perigosa aí, Rubens. Muito perigosa. O CSA vai para a batida, vai tentar essa bola direto pro gol, Renato Cajá também, o Gabriel. E agora vaias do torcedor, né, Thiago? Pela primeira vez, o torcedor se dirige ao presidente do clube. Todo o estádio, nesse momento, com crítica ao presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Alberto. É. Um dia o Pedrinho vai ser presidente do Cruzeiro, aí a coisa melhora. Prepara-se para fazer a cobrança de infração a equipe do CSA. Bola na marca, a torcida vai sair realmente decepcionada, viu? Depois de longo tempo aí, pandemia, não sei o que, muita coisa. Há um chute pro gol, uma bomba, bola passa raspando a baliza superior, apenas tiro de meta. Já chegamos a 47 minutos. Mais 4 minutos para terminar. Qualidade e tradição. Cimento é campeão. Prepara-se para atacar de novo. O Cruzeiro na sua intermediária com Ramon. Dominou. Ainda Ramon com redonda. O jogo contra o Vasco era muito mais difícil. O Cruzeiro conseguiu um empate. Jogou com raça, com determinação. Hoje não. Agora a falta é marcada. Ah, é a cobrança de falta do cara aí. Olha lá, vai lá, chora. Giovani. Ô, Giovani, até você. Falei que você podia ter entrado, agora faz essa bobagem toda. Alberto, só explicando que quando o jogador opta por cobrar a falta rápido, igual ele fez, e o jogador adversário está a menos de 9 metros e 15, a culpa é de quem abdicou da distância, que é o jogador favorecido com a falta. Então o erro aí é do Giovani, não é do adversário. E cobrou errado a falta ainda, como você falou. Errou totalmente aí. E desperdiça que seria isso. Caso tivesse calma, né? Isso aí. Star Plus. Além dos conteúdos ao vivo na ESPN, você pode assistir filmes, séries. Vai lá. Alguém conversa com ele. Parece que ele deu o toque de mão do Giovani quando ele cai, Alberto. Exatamente. Agora vai ser lançada longa, comprida para o ataque do CSA, a bola sai pela linha lateral, arremesso para lá. Já temos 48 e 30. Tem aí 2 minutos e meio para terminar o jogo. O Cruzeiro só fez besteira até agora. A bola sobrou na direita, sobrou agora para o Léo Santos à direita, entregou para Cáceres, que domina. Cercado está para trás, entregou para Marco Antônio pelo meio, vira o jogo na esquerda para Ramon, tem campo livre, avança, ponta à esquerda para Pereira, recebe Pereira, avançou, tentou passar. Devolveu na intermediária para Ramon. Ramon domina. Está para a direita. Caminha. Recebe o passe. Na direita agora para Marco Antônio. Recebeu Marco Antônio. Não, domina para o comando. Lançou para trás. Vira o jogo na direita. Tobrou na ponta. Recolhe Cáceres. Domina. Cercado está. Raceiro. Um passe na direita. Agora para Giovani. Luta contra dois. Tentou debaixo das pernas de um adversário, mas não consegue totalmente o passe. A bola salva para a zaga. A bola dominada. Hein? A torcida aqui abaixo está se virando para um dos camarotes e insultando o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Mas até onde eu sei, o presidente estava na Europa até outro dia e aqui no estádio eu não o vi. E nem ninguém da diretoria onde está aqui se virando o torcedor do Cruzeiro, viu, Alberto? É, só se trouxe um boneco aí, né? Prepara-se outra vez a equipe. O CSA recupera o Cruzeiro com o Ramon. Ramon domina. Temos 49-40. Um minuto e pouquinho para terminar. Bola longa, comprida. Leque para a ponta, capseia. A bola vai sair ali de fundo. E a bola sai ali de fundo, apenas tiro de meta. Tiro de meta favorece CSA. Cruzeiro vai perdendo, eu vou falar, vergonhosamente dentro de casa, com torcida e tudo, pelo placar de 2-1, mais uma vez para o CSA. Mais uma vez perdendo para o CSA, depois de fazer um bom primeiro tempo, razoável primeiro tempo, pelo menos correu, teve determinação, teve mais amor à camisa, mas no segundo tempo foi uma lástima. Bola vai sobrar na esquerda, sobrou agora para Marco Antônio, tentou o passe, melhora para o ataque, vai chegar na bola, chegou pelo comando, lançamento é feito, tentando o terceiro gol, vai marcar Cajá, chutou, bateu na zaga, afastou, atenção, afasta de qualquer maneira. Bola jogada para frente, quase o Cajá, faz o terceiro gol, a bola sobrou na direita. Outra vez ataca, agora para a ponta, recorre agora para a direita, ainda para a direita, cruzamento vai ser feito na ponta direita, caminhando, pode haver o cruzamento ainda na direita com o lateral. Cristóvão dominou, levou de fundo, cruzou forte na grande área, agora passou pela boca do gol e vai sair para a linha lateral. Quando temos 51, daí pode terminar o jogo. jogo e vai terminar e termina com a vitória do CSA aqui em Belo Horizonte, no estádio Independência, com torcida e tudo, pelo placar de 2-1. Volta você, João Vitor Cirilo. Vamos lá, vibrante Alberto Rodrigues, para a repercussão de mais uma noite lamentável do Cruzeiro em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já já com a opinião do torcedor, com a opinião também do nosso comentarista Júnior Brasil, mais detalhes desse confronto. Já para começar este pós-jogo, vamos ao melhor em campo, Autotruque, Júnior Brasil. Votando no melhor em campo sob protestos, porque o conjunto do CSA prevaleceu, mas eu vou votar no Claudinho, porque foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo baleado, lutou, batalhou, fez o que pôde. Para ele, ele foi até o limite, enquanto outros jogadores assistiram de uma forma passiva essa derrota do Cruzeiro. Então, Claudinho, pelo exemplo. Samuel Venâncio. Eu vou de Yuri Castilho. Yuri Castilho fez o gol da virada do CSA. Rubem Júnior. Yuri Castilho. O Thiago Reis. Ah, sou fã de um centroavante. Yuri Castilho. Você volta já já ouvindo o torcedor, né, Thiago? Já já. Aliás, clima muito tenso nesse momento, Cirilo. O torcedor tá muito revoltado. Ó. Fechou o tempo, calma aí, gente. O Adriano partiu pra cima dos jogadores do CSA. Calma, Adriano, que o cara falou pro Adriano, rapaz? O Adriano tá maluco. O Adriano tá maluco. Partiu pra porrada. Fechou o tempo, olha o Fábio no meio, rapaz. Agora virou pancadaria geral. É spray de pimenta pra todo lado. O tempo fechou entre os jogadores. Eu tava dizendo, o clima tava muito tenso. Alguém provocou o time do Cruzeiro. Falou qualquer coisa. O Adriano ficou maluco. O Adriano ficou completamente transtornado. Os jogadores do CSA correram em direção ao vestiário. E o Adriano, olha, ele pulou a placa e foi pra dentro do vestiário pra tentar pegar o jogador do CSA. Eu confesso que não deu pra identificar no meio do bolo, mas foi um tumulto, meu amigo. E agora só parou porque os jogadores do CSA entraram no vestiário. Correram pro vestiário, a polícia agora tá chegando. É spray de pimenta aqui no Independência. O clima tava muito pesado. Muito pesado o clima na arquibancada. Ih, olha lá, já voltou o Sobis de novo. Que é isso, rapaz? Tem um jogador do Cruzeiro pendurado na tela, chamando a turma do CSA pra briga. Eles correram pra trás da escolta policial. Os jogadores do CSA, alguns deles correram pra escolta. E os jogadores do Cruzeiro, tô vendo ali o Fábio agora conversando com o Mozart, tentando acalmar. Quem tava pendurado ali é o Giovani. O Giovani que tava pendurado ali. Querendo brigar com a polícia. Que loucura, rapaz! No final do jogo, olha, a partida já havia sido encerrada, eles estavam se encaminhando pro vestiário e de repente alguém falou alguma coisa provocativa. O Adriano ficou. Ah, olha o Giovani tentando dar a volta aqui. Ih, calma, Giovani entrou por trás do vestiário. Os jogadores do Cruzeiro arrombaram a porta do vestiário. Agora o confronto é dentro do vestiário. Que loucura, rapaz, que loucura. Não tem segurança. O árbitro tá correndo pro vestiário para tentar conter. Os jogadores do Cruzeiro entraram, para quem conhece aqui Independência, pelo túnel central e arrombaram o vestiário. Arrombaram o vestiário. Os jogadores do CSA também correndo. Nossa, o gás de pimenta já chegou aqui, viu, Cirilo? Já chegou aqui o gás de pimenta da polícia. Os jogadores do Cruzeiro arrombaram o vestiário do CSA e entraram pelos fundos. O pau tá cantando dentro do vestiário. Dá pra ouvir daqui o quebra-quebra, Cirilo? Dá pra ouvir daqui o quebra-quebra dentro do vestiário do CSA. O Mozart tá aqui do lado de fora, acompanhando tudo da porta. Mas os jogadores do Cruzeiro invadiram o vestiário do CSA. Que loucura, o pau tá cantando aqui embaixo. Agora chega, Thiago, o choque pra proteger a polícia. Mas dentro do vestiário, meu amigo, tá valendo tudo. E mais um detalhe, da posição que estamos aqui, tem um policial específico que irritou muito o Giovani e também o Felipe Augusto, um específico, por isso eles deram a volta para o outro lado, aí a confusão generalizada já no estacionamento aqui do Independência, onde está seu carro, Thiago. O Thiago e Rubem Júnior, a imagem mostrada pela televisão, pelo canal Premier também, que está fazendo a transmissão do jogo, mostra a parte de trás do vestiário e o Giovani sendo contido pela segurança do Cruzeiro, por gente da comissão técnica e os próprios caras do Cruzeiro tentando tapar né, a visão da câmera para não mostrar a imagem da cena que estava sendo envolvido ali, o Giovani, enfim, o próprio Matheus Pereira passou por lá também. E aí tem gente conversando com o número 2 do CSA nesse momento. É o Cristóvão, né? O lateral direito que acabou sendo amarelado no jogo também. Parece que é um dos personagens do momento aí, viu, Thiago? Cirilo, eu posso estar enganado, mas a reação do jeito que foi, alguém do CSA provocou o Cruzeiro. Aquela história, né? Se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem? E tem um detalhe, Thiago. O gol do Yuri Castilho, a imagem já tá rodando pelas redes sociais, ele faz uma clara... digamos assim, provocação referente a justamente isso que você está dizendo, aquele áudio do Thiago Neves. Isso. Ele faz claramente essa referência na comemoração do segundo gol, do gol da virada do CSA. Imaginei, gente que joga sabe, finalzinho o cara passou ali perto do Adriano, e aí meu filho, ganhou ou não ganhou, como é que é o CSA? O Adriano ficou maluco, o Giovani, olha, o Giovani subiu na tela aqui do Alambrado Independência como se fosse um Homem-Aranha, ele já pulou no segundo anel do Alambrado agarrado pra tentar pegar esse jogador do CSA, e depois, quem conhece aqui os bastidores do Independência, a gente conhece bem, os jogadores tentaram entrar pela porta principal da frente do vestiário do CSA. Não conseguiram, partiram pela parte interna, onde entram os árbitros ali, o vestiário dos árbitros. O Giovani foi o primeiro, aí foi mais uns 3 ou 4 atrás para arrombar a porta interna que dá acesso ao vestiário. Eu peço até desculpas aí pro ouvinte, a PM teve que usar sim o gás de pimenta. A voz da gente já começa a ficar um pouco prejudicada, viu, Cirilo? Mas é impressionante, impressionante como o corre-corre dos jogadores do CSA e também dos jogadores do Cruzeiro em direção ao vestiário. E eu vou te contar, isso só não virou aqui uma praça de guerra generalizada porque a turma do CSA entrou no vestiário. Eles correram, não enfrentaram, fizeram a provocação, aquela história, né? Deu o grito e correu, deixou a bomba no ar e correu. E aí os jogadores do Cruzeiro, eu confesso, tem acesso também por trás, de onde a gente não tem visão nem acesso, eles podem já ter entrado ao vestiário do Cruzeiro por trás. Mas até então, os jogadores do CSA continuam no gramado, continuam aqui no gramado, cercados pela polícia. Ali está também o Mozart Santos, o técnico do CSA, tentando apartar. O Mozart conhece, né, todos esses jogadores do Cruzeiro, e tá tentando ali argumentar, sair do bolo. Mas fedeu e fedeu com vontade. No segundo i, o spray de pimenta veio. Não, foi tudo junto, Cirilo? Thiago. E foi realmente a atuação da polícia ali na porta do vestiário no momento pra tentar tirar essa situação que cá entre nós é algo que beira o ridículo, né? Absolutamente lamentável a gente ter que transmitir e narrar esse tipo de coisa, bem descrita mais uma vez aí pelo Thiago, ali na porta do vestiário. É, complicado. A cena não foi nada bonita, absolutamente lamentável o que aconteceu. Vai ser difícil mapear de fato de onde veio a situação, quem começou, o que desencadeou nessa revolta, sobretudo por parte do Adriano, trazida aí pelo Thiago, mas também do Giovani, que foi lá por trás do vestiário. A situação foi bem feia a que vimos agora há pouco na Arena Independência. Só para confirmar, o Yuri Castilho é quem está eleito melhor em campo autotruque pela equipe da Itatiaia. Não peguei o voto do vibrante Alberto Rodrigues. Pode votar, Alberto. Não, eu não tenho ninguém. Para mim, ninguém. Tá certo, vai ser o Yuri Castilho então, tá eleito melhor em campo autotruque. Torcedor tá votando lá pelo Twitter, twitter.com/radioItatiaia. Lembrou também do Matheus Felipe, zagueiro da equipe do CSA. 6:07, seu destaque, Samuel Venâncio. Vamos aguardar então a coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Primeira derrota sob o comando do Luxa. E foi até a minha pergunta, em uma semana que problemas recorrentes voltaram à tona, salários atrasados, como que essa derrota vai ser recebida neste momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Cirilo. Star Plus, comédias animadas e produções originais. Saiba mais em starplus.com e assine já. Rubens Júnior, seu destaque, a turma do CSA segue no gramado, né, Rubens? Todos os jogadores, a comissão técnica, todo mundo do CSA neste momento no gramado. Ô, sendo Rubens, diga. Eu acabei de apurar aqui, sabe por que tá todo mundo no gramado? Porque a polícia teve que jogar o spray de pimenta dentro do vestiário do CSA também. Quando os jogadores do Cruzeiro invadiram o vestiário, a polícia conteve os atletas do Cruzeiro com spray de pimenta. Então, nesse momento, impraticável o vestiário do CSA, porque muito forte, a gente sabe, né? Spray de pimenta aqui. Eu tô a pelo menos, sei lá, 150 metros da confusão e senti aqui o spray. Você imagina quem tá ali no ambiente fechado. Então, o vestiário do CSA está impraticável por conta do spray de pimenta. É por isso que todos os jogadores, comissão técnica, estão no gramado neste momento. Perdoe a interrupção, Rubens. Você tem prioridade, Thiago. E até o pessoal da rouparia, todo mundo mesmo, a delegação inteira do CSA no gramado, esperando e também sendo protegida pela Polícia Militar. E olha só, com esta vitória, o CSA contra o Cruzeiro realmente sendo uma pedra no sapato nos últimos 3 anos. Foram 6 jogos, 4 vitórias do CSA e 2 empates. Com esta vitória também, o técnico Moza, depois da sua volta, chega ao 5º jogo no comando com 3 vitórias seguidas contra Londrina, contra Botafogo, hoje contra o Cruzeiro. 1 empate e 1 derrota. E quanta confusão, Thiago. Olha o tumulto de novo, gente. Quando já parecia tudo encerrado, o batalhão de choque da Polícia Militar é acionado de novo no fundo do Independência, aqui pelos fundos. Não é possível, gente. Já tava tudo tranquilo, tudo mais calmo. Agora a gente vê uma grande movimentação dos policiais do choque em busca da região dos fundos aqui dos vestiários. Saíram 12 policiais que correram em direção aos fundos aqui da Arena Independência. De novo, Cirilo, quando já parecia apaziguado, aí, meu amigo, a turma que tá lá, olha lá, tá voltando agora o pessoal. Eles estão tentando cercar, porque eles estão passando por dentro. Me parece que os jogadores foram para cima também aqui do vestiário da arbitragem, agora estão tentando conter por dentro. Que loucura, Cirilo. Que fim melancólico, viu? Honestamente, de um domingo tão bonito, que começou tão legal com a presença da torcida, que aliás não tem nada com isso, veio, fez a sua parte. Mas que fim triste de domingo, viu, Cirilo? É, a palavra é essa mesmo. É triste a situação, ô Thiago. Tem a questão relacionada ao resultado, é claro, ao desempenho, que foi horrível mais uma vez. Mais uma noite, mais uma tarde, noite, atuação vergonhosa do Cruzeiro. Mas sério, cara, que cenário lamentável na reta final do jogo. E aqui não tem que fazer, como a gente não tem como saber de onde que veio a situação, mas esse nível de reações que a gente vê no gramado é um negócio meio que inacreditável, um nível baixíssimo para se dizer o mínimo dessa situação, absolutamente Cirilo, inacreditável isso que a gente está descrevendo agora do Independência. Fala, Thiago. Chega uma outra informação agora, não é possível, de que um gandula, além do jogador do CSA, o Gandula, foi provocar o Cruzeiro. Eu honestamente não tenho essa confirmação visual. Nossa, agora a polícia tá partindo pra cima da torcida, que não quis deixar o estádio. Agora a polícia tá partindo pra cima do torcedor, que já deveria ter evacuado o estádio. Segurança privada pedindo pra que a polícia deixasse. Ameaçou só, a turma já correu, já saiu todo mundo. Cirilo, informação que estou recebendo aqui, obviamente a gente explica para o torcedor, não temos acesso ao campo, não temos acesso ao vestiário. Então a gente fala no que a gente baseado, do que está vendo e do que a gente recebe de informação. Chega agora uma informação de que gandulas teriam também provocado os jogadores do Cruzeiro. Não sei se 1, 2 gandulas teriam feito algum tipo de gracinha. Repito, não tenho a confirmação visual disso. A informação está me chegando de quem estava no gramado, de que gandulas também teriam provocado os jogadores do Cruzeiro e teriam feito parte do tumulto junto. Na hora que o negócio fedeu, o gandula aproveitou para fazer uma graça. Essa é a informação que eu estou recebendo. Repito, eu não vi Eu não vi nenhum gandula no meio do tumulto, mas a informação que nos chega é de que também os gandulas estariam envolvidos no tumulto, viu, Cirilo? É, aí que se identifica também a situação, porque o ambiente tem que ser profissional, né? Isso aí é absolutamente lamentável também. É mais um relato importante desse cenário, Cirilo, trazido pelo Thiago Reis. Pode completar, Rubem Júnior. E o vestiário do CSA, aos poucos, vai sendo liberado para que os jogadores possam entrar, né? E até porque o time alagoano tem voo por volta das 9h45 da noite, e o próximo compromisso sendo no Rei Pelé em Maceió contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 9h30 da noite. Aos poucos os jogadores já vão pro vestiário e a coisa vai se amenizando, se apaziguando depois de uma confusão. E que coisa, que final triste temos neste domingo aqui no Independência, tá certo, JVC? Com certeza, Rubem Júnior. Tome a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Fique seguro. Fabrício Calazans, rodada 26 da Série B, ainda tem jogos nesse domingo, né, Fabrício? Dois jogos daqui a pouquinho, às 6h15, faltando 2 minutos, completando esta rodada. Em Campinas, Ponte Preta e Brasil de Pelotas, no Engenhão, no Rio de Janeiro, estádio Nilton Santos, com o retorno do torcedor, o Botafogo recebe o Sampaio Correia, informando o Varejão das Tintas. Sobre a Série B, Domingo Sávio Baião, já vamos completar também os resultados da Série A, mas sobre a Série B, como fica a situação do Cruzeiro nesse momento com essa derrota hoje, Baião? É, a gente falava que a posição do Cruzeiro não mudaria, né? Ela continuaria na 13ª posição com 31 pontos, lembrando que abaixo dele a Ponte Preta, 15ª colocada, 29 pontos, tem um jogo a menos. Então, e o Brasil de Pelotas também, mas não faz muita diferença. O Cruzeiro é o 13º, 31, continua aquela diferença de 13 pontos em relação ao CRB, agora um jogo a menos, para tentar recuperar a diferença, e neste momento o Cruzeiro está a 5 pontos, o 17º colocado, o Brusque, lembrando que o Brusque perdeu o ponto no tribunal e com certeza absoluta vai ter o segundo julgamento, né? E o Londrina, que é o 16º, 27, que numa situação normal seria o 17º, está a 4 pontos do Cruzeiro. Então a situação do Cruzeiro é luta contra o rebaixamento. É, tá muito dentro do destaque que eu dei, tá? Lá para cima é sonho, cá embaixo é a realidade do Cruzeiro. Não tem outra forma de analisar números a não ser com a verdade. O números é um bocadinho diferente. Números não é o olhar da gente, não. Números é... Não há motivacional nessa, né, Baião? Números é você aprender a lidar com os números, mexer com os números, fazer as análises direitinho, mas os números são frios, mas são reais. É eles que retratam e que contam a verdadeira história do futebol. E a história é que o Cruzeiro é o 13º, 31, está a 5 pontos da zona do rebaixamento. Se o Brusque recuperar os 3 pontos, está a 4 pontos da zona do rebaixamento. E com futebol que apresentou aí, daqui a pouco eu vou ouvir direitinho mesmo, né? Os nossos comentaristas, vou continuar ouvindo a programação da Itatiaia para me analisar mais completo, né? Com as opiniões sobre o que o Cruzeiro apresentou hoje. Lamentável, viu, João? É, com certeza, Baião. Já conhece o meu Cruzeiro Autotruque? A proteção feita para a Nação Azul. Ligue 0800-947-1010 e associe-se. O artilheiro que faltava na sua obra, Cimento, é campeão. Completando também resultados da Série A, Calazans. João Vitor, Cirilo, no Maracanã, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-1. Fred e Luiz Henrique no primeiro tempo, os gols do Fluminense, o Elinho descontando para o Bragantino na etapa final. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Lindoso, venceu o Bahia por 2-0. E em Caxias do Sul, o Juventude, com gols do Ricardo Bueno, do Dauan e do Guilherme Castilho, fez 3-0 para cima do Santos. A se destacar, a vitória do Fluminense 2-1 para cima do Bragantino. Bragantino com time reserva, pensando na quarta-feira, 7h15, em Assunção, o duelo de volta, semifinal, Copa Sul-Americana, diante do Libertar. E já tem bola rolando pelo Brasileiro Série A, duelos das 6h15, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense contra o Grêmio, o Furacão também reserva, porque joga contra o Peñarol no meio de semana. Também duelo de volta, semifinal da Copa Sul-Americana, e na Arena Pernambuco, Sport e Fortaleza. Os dois duelos 0-0. Lembrando que às 8h30, completando a rodada 22 da Série A, terceira do retorno, tem Atlético Goianiense e Cuiabá, o duelo em Goiânia. E para finalizar, Cirilo, terminou duelo de ida, oitavas de final, Brasileiro Série D, a nossa quarta divisão. No Parque do Sabiá, o Uberlândia, com gol do Ingro, bateu o Joinville 1-0. Joinville, que estava invicto na competição, o Uberlândia venceu por 1-0 e vai jogar pelo empate, duelo de volta no sábado, 15h, na Arena Joinville, em Santa Catarina. O Verdão do Triângulo empatando avança a fase quartas de final Brasileirão Série D, informando Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. 6h17, eu tenho um chamado da equipe de jornalismo da Itatiaia também nesta jornada esportiva. De volta, Amanda Antunes. João, muita confusão neste momento no aglomerado Alto Veracruz, região leste de Belo Horizonte, conforme informações da Polícia Militar. Populares manifestam na rua Desembargador Braulio com rua Tebas. Situação tensa no local, com muita violência. Segundo a PM, os manifestantes jogam pedras nos ônibus e também contra as viaturas. Há informações também de queimas de foguete. Militares do Tático Móvel e do GEPAR do 22º Batalhão estão no local e ainda não há informações do motivo desta manifestação. Itatiaia acompanha e mais informações durante a programação. Repórter Amanda Antunes. Espaço aberto para a equipe de jornalismo da Itatiaia também aqui no Domingão Esportivo da Rádio de Minas. Unimed com segunda mensalidade grátis. Aproveite até 30 de setembro. Ligue 4020-4020. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Márcio Rezende. Cirilo. Opa, fala, Thiago. Até para o Márcio Rezende nos ajudar. Sim. Informação que eu acabei de apurar. A briga se deu toda mesmo, inicialmente, né? Depois virou uma confusão generalizada. Sim. Entre Cristóvão, lateral direito da equipe do CSA, e Adriano. A informação que eu recebi, Márcio, e aí você pode me explicar como isso funciona. Os dois deverão ser expulsos. Então isso iria apenas para súmula. O árbitro ficou aqui de fora, acompanhou tudo. E a informação que eu acabei de apurar lá embaixo é que os dois foram os pivôs. Provavelmente o Cristóvão, como eu disse, fez aquela provocação. O Adriano partiu para cima e aí virou tumulto generalizado. Então os dois, o Cristóvão e o Adriano, deverão receber o cartão vermelho. Aí, Márcio Rezende, é um procedimento primeiro de súmula, o árbitro comunica ao vestiário. Qual que é a sequência disso, já que ele ficou aqui quietinho, esperou o furdunço se encerrar e agora deve notificar as equipes através da súmula. Fica só na súmula ou tem que enviar algum comunicado ao vestiário, hein, Márcio? Não, tem que aguardar a súmula dele agora, né? Foi uma coisa totalmente inesperada, ele acabou o jogo, alguns jogadores estavam cumprimentando o Flávio ali, Rodrigues de Souza, que na minha opinião fez um bom trabalho nos dois tempos de jogo, inverteu uma falta aqui, outra ali, mas isso é do jogo, né? E ao final, quando a TV mostra, a gente vê o Adriano correndo especificamente atrás de um jogador. E os jogadores ficaram olhando, de ambas as equipes. Parece que a galera demorou a entender o que estava acontecendo. Exatamente, né? não deu para entender ali o que estava acontecendo, parece. E ele invade, ele pula, como o Thiago até narrou bem aí, pula a placa e pega o jogador na entrada ali do alambrado, né? Só que parece que ele dá e ele corre lá para dentro e aí os outros jogadores vêm tentar agredir o Adriano. E aí os jogadores da equipe do Cruzeiro também entram. E houve uma revolta também, parece que com a polícia, principalmente do Giovani, por causa do spray de pimenta. Quando ele sobe na tela, ele vai em direção à polícia. Mas era a única arma naquele momento que a polícia podia usar ali para acalmar os ânimos também, porque ela não tinha como entrar pelo alambrado ali. Então o Arthur vai narrar que houve uma confusão generalizada ao final. E como o Thiago disse, se alguém informar isso para ele, né, que vai ficar ali entre o quarto árbitro, ou ele pode também, Thiago, por cenas da televisão, e amanhã, inclusive, ele pode não fazer essa súmula hoje, aguardar para ver os lances ao final do jogo e fazer a súmula pós ver essas imagens da TV. E vai colocar no relatório, né? Vendo pela TV após o jogo, o jogador de número 5 do Cruzeiro, Adriano, é 5 ou 15? 15, né? O jogador de número 15 do Cruzeiro tem um problema ali com o número 2 do CSA. Ô Márcio, oi. A gente tem o início da coletiva do Lucha. Vamos já a gente segue falando da arbitragem também, beleza. Vamos ouvir o técnico Celeste. Beleza, beleza. Jogo de hoje, me permita ampliar essa discussão assim, como manter uma motivação, uma pegada nesse turbilhão de sentimentos? Tem hora que a pontuação pro G4 aumenta, tem hora que diminui, tem hora que o salário é pago, tem hora que não, o torcedor ainda se apega a algumas coisas. Enfim, nessa montanha russa de sensações e realidade, como lidar com isso tudo? Bom, é ter muita tranquilidade nesse momento, né? Responsabilidade. Sabemos que o clube passa pelo momento de dificuldade, o time também passa pelo momento de dificuldade. Temos que ter bastante calma para poder tomarmos as decisões que nós achamos que são as mais acertadas. E trabalhar sabendo que faltam ainda alguns jogos para terminar, que existe a pontuação para chegar, mas cada vez que você se afasta fica mais difícil. E terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, temos muita responsabilidade. Temos que levantar a cabeça, e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser muito difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. Luxemburgo, Arthur Moraes, de que forma você classifica essa atuação de hoje, este resultado péssimo, e sendo você um profissional, um treinador visionário, futurista, é o caso de já se falar num planejamento para a próxima temporada? Porque ainda ontem você já havia se manifestado na conta oficial do clube, falando da sua permanência, apesar das dificuldades, dos salários atrasados. Mas já existe aí um plano B e uma outra realidade, que é se manter na Série B, para no ano que vem, aí sim, iniciando um trabalho com você, a montagem de um novo time, a coisa possa acontecer, Luxemburgo? Arthur, a responsabilidade tem que existir, né? A gente não pode aí falar, acabou, vamos pensar na próxima temporada. Aí vai jogar um balde de água fria em todo mundo, e nós temos que terminar a competição. Temos responsabilidade de manter o Cruzeiro na primeira divisão, na segunda divisão. Temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que buscar isso aí. Quanto à minha permanência, eu dei uma declaração para acabar com essa coisa que, por causa do salário atrasado, eu vou embora. Isso já não existe, essa questão. Então, nós buscarmos, através da dificuldade que se apresentou para nós, com responsabilidade, encontrar a melhor situação, o melhor momento de caminhar. Vanderlei, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Veio a primeira derrota sob o seu comando. O que essa derrota pode significar em uma semana que vieram à tona problemas recorrentes no Cruzeiro, como salários atrasados, enfim, tudo isso que acontece no clube que vem sofrendo há alguns anos? Muito obrigado. A gente não pode falar que o que está acontecendo foi o resultado. O resultado é que nós não jogamos bem o segundo tempo. Jogamos bem o primeiro tempo, eles tiveram uma chance, o Fábio fez uma grande defesa, nós saímos na frente, e no segundo tempo tomamos o gol em cima de coisas que nós tínhamos falado até no intervalo que elas poderiam acontecer, né? E aconteceu da maneira como nós falamos, mas faz parte do jogo de futebol, né? Eu considero o jogo de hoje dois tempos distintos, um primeiro tempo em que nós tivemos discernimento e entendimento do adversário. No segundo tempo, perdemos principalmente a pegada, a intensidade, em função de muitas mudanças e já antes de começar o jogo e depois do próprio jogo, tendo que mudar, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Vanderlei, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. A mudança que você foi obrigado a realizar ainda no primeiro tempo, com a saída do Lucas Ventura e a entrada do Ariel Cabral, para dar uma qualidade na saída de bola, o time não soube aproveitar essa saída de bola nessa ligação do meio com o ataque? O Nonoca, ele saiu do campo ali com o médico, e dizendo que sentia uma dor forte no posterior da coxa. Aí, observando, ele falou que dava para continuar, e observando, teve dois lances seguidos em cima dele, que ele, o cara virou em cima dele e seguiu com a bola. E aí eu tomei a decisão ali, né, para tentar manter a mesma postura da equipe, entre o Ariel Cabral, mantendo o mesmo posicionamento que nós estávamos. E aí perdemos em pegada e ganhamos no toque de bola, mas não soubemos fazer a transição ofensiva. Eles conseguiram fazer e nós não conseguimos fazer no segundo tempo a transição ofensiva para aproveitar os espaços do campo dele, né? E aí eles vieram com dois lances muito distantes, de longe, bolas longas, né? E conseguiram fazer os dois gols. Depois ficamos muito desarticulados, né? Muito desencontrado, aí não consegue resultado, né? Então, para mim, esse resultado de hoje é um resultado que machuca bastante, porque era a expectativa da gente crescer, mas tem que tocar o barco. Luxemburgo, Guilherme Pio do Portal UOL. O Cruzeiro começou melhor que o CSA no primeiro tempo, teve mais volume, conseguiu fazer o seu gol, mas na segunda etapa levou a virada, principalmente porque perdeu o meio-campo, o CSA dominou esse setor do gramado. Qual o tamanho dessa derrota dentro dos planos que você tem com o elenco do Cruzeiro? Ela machucou bastante, que era uma vitória hoje importante, o jogo depois fora de casa, depois outro jogo em casa. Poderíamos aí, uma vitória dar um ânimo diferente, né? Como a derrota também dá agora um ânimo para baixo. Então a gente vai ter que botar o pessoal para cima e entender que continua a competição. A derrota que machuca bastante. Boa noite, Vanderlei. É Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. O que dizer para a torcida do Cruzeiro, que chegou com Independência hoje tão animada, apoiou o time no primeiro tempo e acabou até vaiando alguns jogadores no final? O que dizer para esses torcedores? Que eles têm toda a razão. O time jogou bem no primeiro tempo, eles estavam jogando, jogou mal no segundo tempo, e o torcedor é totalmente emocional, cara. Não tem, ele tem que entender que nós estamos trabalhando, estamos fortes, buscando melhor, mas tem hora que não consegue. E não conseguimos hoje, no segundo tempo, somente no segundo tempo, fazer o que nós pensamos, que era congestionar o meio e ter uma pegada forte no meio. Nós perdemos a pegada forte no meio e com isso eles cresceram ali. Luxemburgo, Josias Pereira, do Jornal O Tempo, da Rádio Super. A gente sabe que podem existir possibilidades matemáticas, mas a cada rodada vai ficando mais difícil a situação do Cruzeiro. A gente recorda de uma entrevista do Fábio que ele disse que o Cruzeiro não poderia cometer os mesmos erros que cometeu em 2020. Você não estava aqui, mas dentro desta avaliação que você vem fazendo também, inclusive junto à administração do Cruzeiro, o que que o time precisa para conseguir realmente brigar por este acesso à primeira divisão? É planejamento? É manutenção? É tirar o clube deste rolo do transfer ban, é oferecer garantias, até mesmo de segurança jurídica para os atletas, salários em dia? O que que você acha que realmente interfere nesta sequência do Cruzeiro, até a questão mesmo administrativa e política dentro do clube? Muito obrigado. Eu entendo tua pergunta, mas ela foge um pouquinho, né, ao contexto, porque é uma coisa que eu tenho que opinar nesse momento, né? Nós temos que terminar a temporada dentro daquilo que nós estamos aqui. Depois sim vamos pensar em alguma coisa, né? E a parte política, envolvimento, essas coisas todas, eu não tenho que entrar nesse mérito, né? Nesse momento, né? Eu tenho que continuar trabalhando, cobrando as coisas que tem que cobrar dos jogadores, cobrar da diretoria aquilo que tem que ser cobrado para que eles possam cumprir e segue. O resto, me desculpa, mas não tem que entrar no mérito disso aí, que não me pertence. Obrigado. Muito bem. Muito bem, tá aí o técnico Vanderlei Luxemburgo na sua entrevista coletiva e vamos acompanhar o que que o árbitro vai colocar na súmula. Cruzeiro que já tem muita gente aí baleada. Não, Samuel, se... pode sim, inclusive ter outra punição de portão fechado, não vamos esquecer isso não, que também a gente não sabe, Márcio, que tipo de denúncia que vai ter, que novas imagens que vão aparecer. Então, para pintar uma punição novamente, Eu não vou ficar surpreso com relação a isso, viu, Márcio? E tem um detalhe, né, Márcio? Antes do jogo a gente conversava e durante o confronto também, quanto ao papel do torcedor também nos confrontos agora na volta da torcida. Isso. Porque houve um relato de que foi jogado, jogaram cerveja no Moza. Você observou também durante o gol do isso, Cruzeiro, que um copo foi arremessado no gramado. Então o torcedor também tem que ter a consciência nesse momento, que ele tem um papel fundamental para também tentar fazer a coisa dar certo, porque também não adianta. Se um dos lados não ajudar, fica complicado. Então, ainda há essa situação também importante. Mas como ficam os próximos dias do Cruzeiro, Samuel, antes da gente completar com o Márcio? Cirilo, vou chamar... só para te lembrar, sim, que veio um problema lá de Sete Lagoas já no último jogo também com a torcida. Também. Então, é o segundo problema, foi recorrente, né? Também, cara, é assim, a galera tem que ajudar, a verdade é essa. Samuel, como ficam os próximos dias do Cruzeiro agora, também na Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o motivacional vai ser o mais complicado, né, Samuel? Pois é, com certeza, e tem jogo já quarta contra o Guarani, que vem de derrota pro Coritiba, mas tá brigando lá em cima, pelo acesso. Então, Partida complicada pro Cruzeiro, eu tava falando dos desfalques, o Sobis e o Pereira desse jogo aqui, o Adriano deve ser expulso na súmula, então mais um. Vamos acompanhar o Nonoca sentindo, o Claudinho sentindo. Vai ter que ser mágico o Vanderlei Luxemburgo pro compromisso diante do Guarani. Já tem treino amanhã, a viagem na terça-feira para Campinas é o próximo compromisso do Cruzeiro na Série B. Cirilo. Beleza, beleza, Samuel. Eu tenho um chamado do Thiago Reis, porque ele tá com um torcedor também, né, Thiago? A gente vai seguir com o Márcio, com o Júnior Brasil, pra gente completar essas ideias também aqui. Pô, jogo bastante movimentado, com muita confusão, muita coisa pra ser explicada nesse momento também. Mas você tem um chamado com o torcedor. Nessa volta do torcedor, é importante a gente ouvir também, Thiago. É isso, já estamos aqui do outro lado da Arena Independência. Aliás, Cirilo... Melhorou a voz falei, aí, né? Thiago? Ah, depois eu tomei uma água aqui, você né? Você tomou, pimenta... você entrou no meio da confusão também, né? O Márcio falou que a confusão geralmente cai no meu colo, eu não entendo isso, meu filho. Mas deixa eu trazer aqui o torcedor, e aliás, eu falei sobre aquela questão dos gandulas, eles não estiveram envolvidos no tumulto, parece que um gandula ali rapidamente se estressou com a torcida do Cruzeiro, trocaram de lado, então não teve nada demais com os gandulas, o BO foi o Adriano mesmo e o Cristóvão. Vamos registrar o torcedor com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, sempre jogando pra cima, galera! A Prefeitura de Belo Horizonte tem cursos gratuitos pela internet de capacitação e inclusão digital. Acesse pbh.gov.br. Ô Cirilo, eu descreveria a cena que vejo aqui junto ao torcedor, é de incredulidade. O torcedor não acredita no que vê, né? Na situação em que terminou o jogo, com essa virada, com o momento do Cruzeiro, e a Itatiaia sempre dando voz ao torcedor. Seu nome e seu bairro? Michel, bairro Nova Suíça. Ô Michel, você estava me dizendo aqui, é sócio. Não abandonou o Cruzeiro nos momentos mais difíceis e hoje praticamente sacramentado mais um não acesso do Cruzeiro. Como é que você descreve o seu sentimento, o sentimento do torcedor Celeste? Thiago, é uma indignação que não tem como descrever. Eu sou um sócio diamante, eu pago R$1.000 por mês pro Cruzeiro sem poder, assim, não é que eu não posso, é fazendo o que eu não posso, além do que eu posso. Para ver, a minha indignação não é com a ruindade do time, que eu sei que é enorme, é com o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, que simplesmente está na Europa, vivendo no mundo da lua, achando que treina e que é o comandante do Real Madrid e do Manchester United. Ele simplesmente não conseguiu passar do 10º lugar na Série B em 2 anos. Ele tinha que ter a dignidade de pedir para sair do Cruzeiro, para ver se a gente volta para a primeira divisão. Com o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro vai acabar. E o sentimento, né, dessa pedida de saída, talvez para agregar, alguém para trazer junto o torcedor, quando você na arquibancada, né, esse é o sentimento que já misturou, não sei se nem revolta mais, né, uma tristeza mais profunda. É uma tristeza, uma sensação de impotência, que não tem o que fazer. E o presidente dando declarações, achando que está... no melhor time do mundo. Ele não faz nada, não ajuda em nada, não contrata nada. E o Pedrinho vai bancar até quando? O Pedrinho não aguenta. 2 anos seguidos fazendo a mesma coisa, 2 técnicos ruins, para depois contratar um técnico para salvar da Série C, um técnico que tem história, Filipão, Luxemburgo, para salvar a agenda Série C. Começa o ano com esses caras e vamos subir, depois resolve o resto. Futebol é Série A. Rapaz, você falou uma coisa, é verdade, é o filme exatamente o mesmo, né? O mesmo filme, aí vem o Filipão, não, agora vai pagar em dia, vai dar tudo certo, aí paga primeiro, depois não paga mais, e a vaca vai pro brejo. Seu nome e seu bairro? Sérgio, cidade de Bom Despacho. Ô Sérgio, hoje era, eu falei ali, né, tinha tudo pra ser um domingo legal pra caramba, torcida voltando ao estádio, torcida do Cruzeiro presente, você veio do interior, né, arrancou de Bom Despacho pra cá, o sentimento nesse momento, quem vai ter que pegar a estrada e voltar pra casa... com essa frustração e o Cruzeiro, né, praticamente selado o destino de permanecer na Série B. Pô, Thiago, sentimento de tristeza, depois de quase 2 anos sem vir ao estádio, primeiro jogo ao vivo que eu venho e vejo essa situação aí, Cruzeiro sem tática, sem construir jogadas, um chute a gol, 2 no primeiro tempo, né? nenhum chute no segundo tempo, muito difícil segurar isso aí. Sentimento de frustração mesmo, mas vamos continuar com o time, pagando sócio. Só que o presidente tem que colocar a cara. Só a torcida não aguenta. São 9 milhões de torcedores correndo, remando pro mesmo barco. Só que o presidente lá na Espanha, tirando foto com a diretoria do Real Madrid, mais não sei quem. Pô, bota a cara. Só nós, torcedores, não aguentamos. Precisamos de resolução. Um abraço. Valeu, garoto. Seu nome e seu bairro? Rodrigo, bairro Goiânia. Ô, Rodrigão, tivesse que exprimir o sentimento, né? Aí não vou dizer nem só com o jogo de hoje, mas com esses 2 anos de Série B, qual que é o sentimento? A revolta até acho que já passou ou não passou? É mais uma tristeza, uma melancolia que eu vejo que vai tomando conta, né? Thiago, na verdade é uma tristeza, cara. Você vê um Cruzeiro, um time grande, com títulos, com tudo que tem, tá numa segunda divisão até hoje, é lamentável. E você vê uma diretoria amadora, você entendeu? Na hora que precisa do presidente aqui, tudo bem que ele tá correndo atrás de um projeto futuro dele na Europa, mas ele tinha que estar aqui agora, nesse momento, você entendeu? Que o Cruzeiro tá precisando dele das caras, você entendeu? Não se ele omitir igual ele tá fazendo. Agora, falar com você, Rafael Sobis, ele não devia ir na toca nem pra pegar a chuteira mais. Poderia ir embora. Sem sacanagem, cara, não tem condições. Pode ser, já deu sangue no passado, já fez tudo em fazer, mas hoje no momento ele tá mais atrapalhando do que já ajudando. A curto prazo, né? Pensando aí nos próximos jogos, já que a chance agora ficou muito pequena mesmo de acesso. Aliás, a verdade, né? Não tem mais chance nenhuma. A chance já era pequena, hoje ficou praticamente inexistente. O que que o torcedor espera? Uma limpa? Começar a preparar o elenco pro ano que vem? Você falou aí do Sobis, outros jogadores, fazer alguma coisa diferente para já pensar o ano que vem? Diretoria... Qual que é a expectativa do torcedor para remar esse resto de Série B aí? Com certeza, cara, fazer uma renovação enorme. Ariel Cabral, Sobis, essa galera das antigas já deu o que tinha que dar. É o Pedrinho tentar assumir junto com esse presidente ainda que não pediu a toalha. Infelizmente tem que aturar ele, você entendeu? Mas ele tem que saber ouvir as pessoas mais experientes. Porque ele é um cara novo, você vê pela pessoa dele que é um cara novo. Tem muita experiência, tem muita coisa para aprender ainda. Então ele tem que ouvir as pessoas mais experientes. Se ele tivesse trago o Luxemburgo no início do trabalho, talvez seria outra situação. Você vê, o Cruzeiro empatou 13 jogos. Se o Cruzeiro ganha 7, era 21 pontos, e ele fez 3. Ele poderia ter perdido 6 jogos. Estaria muito mais à frente do que hoje. E para nós é uma tristeza grande ver a situação do Cruzeiro, um time grande, e na situação que está nela. É, agora é um terceiro ano de Série B, né? Com certeza, isso aí não tem escapatória. Vou pensar agora, inclusive, sair distanciado desse Z4. É, agora tem que pensar, é distanciado do Z4 e já começar de agora, fazer um planejamento pro ano que vem, e doa quem doer. Tá falado, Cirilo, a Itatiaia aqui, meu filho, no meio da rua, registrando o torcedor nesse esforço de reportagem para trazer a informação e, claro, ouvir a opinião da galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Fique atento à data da segunda dose da vacina do seu grupo ou idade. Assim você evita a fila da repescagem, Prefeitura de Belo Horizonte. Se me permite, Cirilo, um elogio à torcida do Cruzeiro, né? Em meio a isso tudo, uma derrota doída como essa... Não quebraram nenhuma cadeira, não teve nenhum tipo de revolta aqui do lado de fora, o clima também tranquilo. Torcedor veio para fazer a sua parte, fez lá dentro, gritou, apoiou, infelizmente tomou a virada e não houve resposta, mas a torcida do Cruzeiro deu um exemplo. Vai outra vez, infelizmente, amargando a Série B, mas aqui do lado de fora o torcedor exerceu o seu papel. Cirilo! Tá feito o registro, a Itatiaia ouviu a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Cirilo. Valeu, Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos pra você. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Muitos temas anotados aqui pra bater um papo com o nosso Júnior Brasil. Nessa reta final da nossa jornada esportiva, lembrando que já a partir das 7 tem a grande resenha com Álvaro Damião, vamos seguir batendo bola no Domingão Esportivo da Itatiaia. Mas vamos fechar aquela ideia lá, Márcio, quanto ao jogo, quanto à arbitragem, no confronto de hoje. Eu senti já na reta final do segundo tempo um certo desequilíbrio emocional por parte de alguns atletas do Cruzeiro. O Rafael Sobis, que acabou expulso, né, Márcio? Sim. E, assim, ele... A imagem foi muito clara, né? Ele ele xingou o árbitro na cara do árbitro. Deu pra ver a leitura labial do que ele falou. Foi na cara dele, assim. Então, me parece que... É só pi. Já houve um descontrole naquele momento ali. Giovani também, muito descontrolado ao final. Como o árbitro se comportou nessa história, Márcio? A arbitragem foi tranquila hoje? Tranquilíssima, né? Os jogadores tentavam colocar a fervura lá em cima, ele vinha e colocava água sem desrespeitar os jogadores, sem agredir os jogadores, sempre em cima do lance, próximo do lance, a presença física, que é muito importante nesses momentos, acalmando os jogadores, né? Tanto que o jogo acabou numa boa, JVC. Acabou tranquilo, ninguém falando nada, né? O Moza foi até aproximado do Luxemburgo para cumprimentá-lo ali na saída, né? E de repente estourou a boiada. Esse lance aí que o Thiago já falou, o Samuel já comentou, né? Do Adriano correr atrás do Cristóvão, né? E aí a confusão se formou. Agora é o que eu disse, ele poderá fazer essa súmula hoje ou não. Porque de repente ele vai querer ver as imagens... O tribunal aceita isso, não tem problema algum, porque ele vai colocar, vendo as imagens no outro dia, né? Isso aqui a gente não está sonhando, é loucubrando. É a realidade do que pode acontecer. Ele tem esse direito de fazer, né? Agora, a arbitragem dele foi tranquila no jogo, marcou 31 faltas ao final, 18 do Cruzeiro, 13 do CSA. Foram 7 cartões amarelos, sendo que 5 para o Cruzeiro, 2... para o CSA, os 5 do Cruzeiro. Lembrando que um foi um cartão amarelo dobrado que se torna vermelho, que é o do Rafael Sobis, né? Agora é aguardar o que ele vai escrever, o que ele vai falar no pós-jogo. Porque no jogo foi tudo tranquilo, nenhuma polêmica, nada. O resultado foi definido dentro do campo de jogo, sem problema. Beleza, Márcio. Grande abraço para você. Boa semana, Márcio Rezende. Obrigado, meu amigo. Terça nós estamos juntos de novo. Estaremos nessa, grande Márcio. Valeu, grande abraço, JVC. Quer pintar mais com menos? Fale com o consultor Varejão das Tintas. Unimed com segunda mensalidade grátis. Aproveite até 30 de setembro. Ligue 4020-4020. Júnior Brasil. Muita coisa aconteceu já nesse pós-jogo, muitos relatos, muitas opiniões também do torcedor do Luxemburgo. Enfim, agora eu quero te ouvir também, Júnior Brasil. Vamos começar, vamos dividir essa história aqui. Tem muita coisa. Vamos por tópicos. Vamos começar pelo jogo. Como você observou essa atuação do Cruzeiro contra o CSA? Cruzeiro que sai na frente e leva a virada, Brasil. Cruzeiro que começou com problemas, não tendo seus principais jogadores. E a gente sabia que isso ia gerar dificuldade, assim como gerou. E o Cruzeiro soube se comportar, porque o Claudinho chamou a responsabilidade do jogo. Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, fato. Teve dificuldade, teve CSA, ele incomodou uma parte do jogo, mas o Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro teve boas chances, fez o gol com o Claudinho aos 40 minutos, teve mais chance. Então, um jogo seguro do Cruzeiro no primeiro tempo. Veio a segunda etapa. De cara, o Alberto constatou, nós falamos aqui, o CSA voltou com outra postura. CSA adiantou suas linhas, começou a meter bola na defesa do Cruzeiro, que estava muito espaçada. Foi uma, duas, três. Na quarta enfiada, o Yuri fez o gol aos 5 minutos. O Cruzeiro passivo. O Luxemburgo tem suas responsabilidades, sim. Primeiro que talvez não tinha que ser o Nonoca hoje. Nonoca estava voltando, era um jogo intenso, um jogo de muito calor, um jogo muito físico. E quando o Nonoca sai, quem que entrou? Cabral. Cabral não vai dar pegada, não vai dar intensidade. É aquela história, aquela lenda, os passes do Cabral são passes curtos. O Cabral não consegue imprimir hoje intensidade. Não tem jeito. Da mesma forma, o Sobis. E com o Lucha mexendo, não foi legal. Primeiro erro. O Marco Antônio se jogou uma responsabilidade para cima dele muito grande, porque ele entrou no lugar do Rômulo e jogou uma responsabilidade. Vai lá e você vai decidir o jogo. Sendo que ele estava sendo preservado uma parte da partida, até por não estar 100%, até para não correr o risco de estourar. Então, Marco Antônio entrou, perdeu o Rômulo, que soma muito, mas ele também não entrou, como a gente já viu em outras oportunidades. Eu sou fã dele, elogio demais, e tenho que criticar no momento que eu vejo que tem que criticar, não tem como, esse é o meu papel. E no segundo tempo, Cruzeiro com dificuldades, Cruzeiro não se encontrava, Cruzeiro sem a centelha para reagir, assistiu ao CSA jogar, essa que é a verdade. Cruzeiro não tinha reação, Luxemburgo tentou, jogou também para o jovem Vitor Leque, para que pudesse fazer algo diferente. E qual que é a verdade disso tudo? Ah, o Independência tem uma zica. A gente esquece isso. O elenco do Cruzeiro é fraquíssimo, é limitadíssimo. Começa por aí. O elenco do Cruzeiro é fraquíssimo. Felipe Augusto não serviu pro América e estava aqui no primeiro tempo não conseguindo concatenar uma jogada na hora que teve cara a cara com gol. A culpa é só dele? Não, claro que não, claro que não. Outros jogadores também e o elenco é limitadíssimo, não dá. Agora, diante disso, dessa derrota, com papelão do Sobis, papelão, sabe? É algo questionável. Como é que um cara com a bagagem dele vai caçar uma expulsão, sendo que o Cruzeiro podia, pelo menos, o empate? Ô, Júnior. O Anísio é o rei do empate, o Cruzeiro, né? E nesse lance do Rafael Sobis, um detalhe. Eu entendi como falta, não foi uma falta daquelas, não sei o quê, enfim. Mas a reclamação do Sobis, ela já deixou transparecer um descontrole emocional meio que fora de série ali, fora da situação do momento ali, porque não tinha nada a ver ele reagir da maneira como ele reagiu em uma falta de linha de fundo, onde não ia acontecer absolutamente nada, porque o CSA já havia recuperado a bola e o Sobis acabou matando o contra-ataque. Sabe assim, e xingou o ato, olhando no olho do ato, e xingou o cara e não queria tomar amarelo. Ô Cirilo, vou te falar uma coisa muito simples. Esse tesão, essa raiva que o Sobis teve, esse momento de fúria, por que que ele não tem essa mesma energia jogando bola? Por que que o Cruzeiro, na hora que correu pra pancadaria, pra invadir o vestiário do CSA, os caras correram igual louco? Por que que eles não correram com essa mesma volúpia, essa mesma vontade no segundo tempo? Ou seja, um descontrole absurdo. Vendo as imagens, o Adriano que foi pra dentro, que é da base, que é identificado com o clube, depois que ele briga, na hora que entra da grade, ele vai pro canto e fica vendo o pau cantar. Ou seja, o cara fez tudo aquilo, ficou louco, na hora que chegou lá, é igual o cachorro correndo atrás da bicicleta, que é o drama de todo ciclista. Ele corre com a... Para! Se você parar, ele vai parar e vai ficar te olhando. Agora arranca de novo com a bicicleta, ele vai atrás de você pra te morder. É a mesma coisa, na hora que chegou, entrou pra invadir, pra porrada, parou e ficou olhando. Então não tivesse feito nada disso, não tinha que ter feito, isso é uma vergonha, isso é um papelão. É um Cruzeiro que hoje é motivo de deboche no Brasil inteiro, a ponto do cara pegar e se comemorou o gol com falas, Zezé, porque o Cruzeiro tá dando motivo pra isso. Hoje o Cruzeiro é uma vergonha. O Cruzeiro que é um gigante dos grandes clubes do futebol brasileiro, uma história absurda, um papelão desse. Os caras saírem pra briga, tinha que refletir, tinha que parar, tá errado. Aí começa pelo Sobis, você vê o Sobis fazendo aquilo, aí o garoto, o Adriano, nada justifica, se perde pela identificação de ver, fica sentido de ver o clube passando por tudo isso. Agora é um elenco, a primeira coisa, fraquíssimo, mal montado. Tivemos aí diretor de futebol ruim, o presidente também não entende de bola, essa que é a verdade, porque nas chances que teve de fazer algo diferente, não fez. Teve o Alexandre Matos na mão, que queria um projeto maior, queria trazer jogadores. Não quero, tá tudo bem, não precisa fazer nada aqui. Avaliou mal com o Felipe Conceição, aí o Pedrinho chegou e falou, eu quero trazer o Luxemburgo. Não, tem o Mozart. O Mozart é um inventor do futebol, tem o Mozart aqui. E errou de novo, errou em contratações, Joseph, o Felipe, tantos outros que não tinham a menor condição para nada, buscando peças, liberando outros jogadores e ao mesmo tempo, vai para a justiça, tudo é justiça, não conseguindo, promessas feitas que não foram cumpridas aos jogadores. Quantas vezes eu já falei isso aqui, olhando para os jogadores, gente, o salário vai ser quitado em tal período, e nada. Os jogadores já caíram no conto do vigário várias vezes. E tem jogador que é invocado e pé da vida com isso, Cirilo. Dentro disso de planejamento, eu acho importante a gente ressaltar e continuar falando de algumas situações, porque eu acho que o jogo de hoje, é evidente que ele importa nessa engrenagem toda que a gente está destacando, de um Cruzeiro que, me ajuda na conta aí, Brasil, 38 do ano passado, mais 26 desse ano, 64, né? 64 rodadas de Série B. O Cruzeiro não conseguiu brigar em nenhum momento, em 64 rodadas, o Cruzeiro teve capacidade de lutar pelo acesso. Se tentaram vender isso de alguma maneira do clube para fora, não é verdade. Cruzeiro em nenhum momento brigou pelo acesso, em 64 rodadas de Série B. Então eu acredito que há uma prova completa de que o planejamento está errado. Um torcedor levantou um tema bastante, que eu acho uma discussão bastante importante, bastante interessante, quanto ao ano que vem. O cara falou assim, gente, é entender o momento, a realidade, salvar da Série C e pensar no ano que vem. Já tem que pensar no ano que vem a partir de agora, Júnior Brasil? É até difícil, porque o Cruzeiro tem que pensar em não cair para C, tá? Essa que é a realidade. E esse papo, a gente tem que deixar muito claro, eu já falei há 2, 3 meses, gente, esquece acesso. O Cruzeiro não deu esperança para o time mostrar algo dentro de campo para almejar o acesso, hora alguma. E o pior é isso, Júnior. Não Cirilo. É de agora, né? São 64 rodadas. A tônica do ano passado desse time e a desse ano foi a mesma. Qual que é a tônica? Um time que cria muito, mas um time que não tem jogadores com características técnicas de finalização. Eles não conseguem porque não é a deles, é o limite dos caras. Não dá, não dá. Eles não conseguem, essa não é a função deles, porque foram mal avaliados, foram mal contratados, não é a deles, e a gente viu várias vezes o Cruzeiro tendo num jogo 20 chances e não fazendo nenhum gol, isso desde o ano passado. Foi um time mal montado, mal avaliado, por diretor que, sabe, não conseguiu fazer nada, com aval do presidente, e tantos erros culminaram nisso. Só que o seguinte, ao longo do período, e eu tô falando há 3 meses, 2 meses, o Cruzeiro não sobe. Só que a gente tem que respeitar uma coisa, chamada matemática, respeitar o trabalho do Baião. Quando a gente fala, e o Luxemburgo, quando ele motiva os jogadores, gente, é possível? A gente viu uma vez o Cuca não deixando o Fluminense cair com 9 vitórias seguidas. O futebol permite isso, não o futebol e a realidade do Cruzeiro. Mas matematicamente a gente falava isso e tinha que sonhar, você tem que sonhar. Eu prefiro o discurso do sonho, que foi o discurso do Luxemburgo, do que o discurso do Filipão. Só que agora a coisa mudou. Você tem que esquecer em função disso e começar a estruturar, começar a manter primeiro o Luxemburgo, mas antes disso você tem que colocar a casa em ordem. Se você não tem salário, se o presidente está na Europa enquanto tem funcionário que não recebe salário de R$1.000, isso é complicado. Essa é a imagem que você passa para aquele funcionário que não tem nem comida na geladeira e o presidente está fazendo curso. Será que era hora disso? Em que isso vai agregar ao Cruzeiro? A imagem do Cruzeiro é mais importante do que as soluções que o clube, os funcionários e a empresa Cruzeiro precisam? Eu penso que não. Tiago tá indo aqui, Tiago agora tá respirando melhor. E eu vou te falar, eu vou mais além. A gestão do Wagner Pires e Thaís Machado, ela foi um desastre. Eles afundaram o Cruzeiro, fizeram coisas que fugiu da curva o que foi feito, tá? Então vamos pontuar e deixar isso claro. Foram péssimos, destruíram, afundaram o Cruzeiro por muitas coisas erradas. Agora, a gestão do Sérgio é uma coisa absurda, não foi temerária naquilo que a do Wagner foi. A do Sérgio caiu o Cruzeiro 2 vezes, porque ele foi incompetente 2 vezes de subir o Cruzeiro, não conseguiu subir. Então, o Cruzeiro com ele foi rebaixado 2 vezes, porque todo grande clube até então caía, voltava, caía, voltava. Cruzeiro não teve competência de voltar no primeiro ano e não teve a competência de voltar nesse ano, por pura arrogância, porque teve soluções. O Pedrinho bancou soluções. Vamos trazer o Matos. O Matos, eu cheguei a conversar com ele, ele queria pensar grande, queria, num momento, trazer situações que eram benéficas ao Cruzeiro, se aproximar de quem ficou distante para trazer bons jogadores, queria uma reestruturação do clube. O Pedrinho falou, gente, Mozart não, pelo amor de Deus, vamos trazer o Luxemburgo logo. E acredito que o Luxemburgo tem que ser mantido, porque é uma esperança que tem ainda o Luxemburgo de algo, porque é alguém que entende, ele, um Ricardo Rocha. E essa que é a realidade. Essa gestão do Sérgio Rodrigues rebaixou o Cruzeiro 2 vezes, quando ele não sobe nas 2 vezes. E ficou esse ano, 3 anos na B. Isso é um absurdo contra o Cruzeiro. porque você tem planejamento, acordos, acertos com jogadores. Não, gente, aquilo, ó, vocês estão recebendo 150, mas você ganha 500, 600, que isso aí não foi eu que fiz, mas está aqui. Ano que vem está resolvido. Não está, porque vai continuar com essa receita pequena. E não adianta vender para o mundo a imagem de que o Cruzeiro está surfando a mesma onda do Ítalo ou do Medina, porque não está. O Cruzeiro está ali no Jacarezinho com dificuldade. Sabe qual que é a prancha que o Cruzeiro está? A tampa do isopor do rapaz que vende a cerveja. E ele está acreditando que o Cruzeiro está na prancha do Medina ou do Ítalo. Não está. Não está. Tem que enxergar a realidade. Tem que enxergar essa realidade. O time é fraquíssimo. Foi um papelão que o Sobis fez. O descontrole dos jogadores, uma vergonha, uma vergonha. São caras que são ídolos. Eu falei hoje, quando eu saí para pedalar, o tanto de camisa do Cruzeiro que eu vi hoje. Torcedor estava num clima aqui, claro que teve imbecil bêbado jogando cerveja no Moza. Gente, você não tem que vir para campo para extravasar a esse ponto do Cruzeiro tomar uma punição ou qualquer clube. Você não pode fazer isso. A gente viu o Brusque perdendo 3 pontos porque um conselheiro, diretor, cometeu um crime de injúria. A gente tem que entender que as coisas estão mudando. E não pode o torcedor ser tão imbecil a ponto de prejudicar uma instituição que já está vivendo um drama terrível. E essa é a realidade. É uma coisa que parece não tem fim. E temos que voltar naquele ponto inicial. É um time limitadíssimo. Que o Luxemburgo continue motivando, comece a planejar, e aquilo que foi falado, Sobis, Cabral, Ramon e tantos outros aí, Felipe, com todo respeito às pessoas, podem até amanhã continuar ou serem grandes nomes em outros clubes. Aqui não dá mais. E se você não pensar e não buscar, principalmente num perfil, porque foram 2 cruzeiros muito diferentes. Um Cruzeiro bem no primeiro tempo e um Cruzeiro que, sabe, tá perdendo, não tem problema não, tô nem aí. Essa foi a realidade. Reconheça-se os equívocos, muitos inclusive, reconheça-se a incompetência, refaça-se o planejamento para a próxima temporada, porque do jeito que tá. E um detalhe importantíssimo, você chegou a comentar sobre isso também, que o Cruzeiro pare de se apoiar na belíssima, maravilhosa e quase que incomparável no futebol brasileiro história que tem. A realidade atual não se compara com a belíssima história do Cruzeiro Esporte Clube. Lembre-se, a vacina contra a Covid só imuniza de maneira adequada depois da segunda dose. Prefeitura de Belo Horizonte. Júnior, vamos combinar um negócio? Você fecha agora, vamos passar a ficha do jogo e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes de Cruzeiro e CSA na grande resenha, Brasil. Beleza, o Cruzeiro perdeu com Fábio Cáceres, que foi amarelado, Léo Santos, Ramon, Matheus Pereira, amarelado. Adriano, depois o Giovani, Nonoca, depois o Cabral, amarelado, Rômulo, depois o Marco Antônio, Claudinho, Felipe Augusto, depois o Vitor Leque, Thiago, amarelado, que saiu para a entrada do Sobis, que foi expulso, um papelão, uma vergonha. O técnico Luxemburgo, CSA de Moza, de Thiago, amarelado, Cristóvão, amarelado, Lucão, Matheus Felipe, Kevin, depois o Everton, Giovani, Yuri, depois o Silas, Gabriel, depois o Renato Cajá, o Castilho, depois o Giva, Marco Túlio, depois o Reinaldo, o Bruno Mota, os gols, Claudinho aos 40 do primeiro tempo, no segundo tempo o Yuri, e aos 18, o Yuri fez aos 5, e o Yuri Castilho aos 18, inclusive Castilho foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo, Flávio Rodrigues, o árbitro, um vexame, um papelão, algo que envergonha mais ainda a torcida do Cruzeiro por tudo que o Cruzeiro não consegue fazer este ano, Cirilo. Sem dúvida, Júnior Brasil, comentarista Itatiaia. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas, porque vem aí a grande resenha com Álvaro Damião, com Alexandre Simões, com todo o primeiro time do rádio. Segue o Domingão Esportivo da Rádio de Minas, com mais detalhes de Cruzeiro e CSA, mas também informações do Atlético, do América, do futebol nacional e internacional. Seguimos aqui na Rádio de Minas. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Um grande abraço. E uma ótima semana para você. João Vitor Cirilo. Quem diz que tradição não faz um campeão não entende nada de futebol.